Pode fechar, Jé? Pode. Quer que eu vou lá, Rafa? Deixa que eu vou. Eu vou olhar um só. Eu tô molhado. Entra, pede, vamos pro outro. Pera, se eu achei que ficar pra fora. Você achou que vai ficar aqui mesmo? Não, eu vou levar eles pra lá também. É, também você vai ter que passar ainda por ali. Ô, vagabundo, vamos pra dentro? Ah, é, capitão, pra dentro. Aí, você e a Xena. Você libertou ele? É, o capitão te mandou pra dentro. Isso, joga no lugar da camisa. Não tá dando ninguém rouba. A oficina já roubou comida. Um tesouro, ó. Vixe, Maria, matou gente e já era, velho. A gente não tá com isso agora. Ali, ó. Vamos pra dentro? Pronto, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ah, é, virou lobo. Virou lobo. Vem. Eu não tô rindo, né? Eu tô na cabeça. Daí ela botou o focinho na pedra lá e perdeu os poderes e não consegue voltar. Capitão. Vem. Capitão. Vai. Cadê? Vai. Vai, vai, capitão. Mas tá chovendo. Vai. Tá chovendo. Joga a chave pra mim, por favor. E a gatinha? Tô mais tranquila? Gatinho novo. Descobri que a gatinha. Já tivesse pessoa ruim de mim. Descobriu que é gato? É, demora pra sair as bolinhas, né? É, Denise, eu moro. O gato tá com um saco mesmo. Agora vai ter que mudar o nome do gato. Você é um saco. Eu esqueci. Eu nunca tive gato, falei, ah, então. Ela teve gato, nem ela sabia. Vamos ver o nome da gatinha. Imagina. Tudo rosa. A Rita com saco. É o Mário agora. É o Mário. Mario. Mario. Mario. Ah, é, agora tá louco. Mario. Ah, não tem. Mario. A gente tá com a Rita menininha ainda. Mario. Mas o gato são de horrível. Tá voltando no guerreiro mesmo. Não veio o capacete? No banheiro. Não veio o capacete? Que capacete? A gente parou depois de matar o bruxo, não foi? Foi, só que aí vocês acordaram. É. A gente descobriu que era tudo pesadelo, que nunca tinha bruxa, e nossos pais e parentes estão vivos e bem. Acabou a pessoa. Nunca teve tesouro e nunca teve nada. Vocês descobriram o seguinte. Foi um pesadelo porque vocês comeram cogumelo do Mavastos. Acordaram lá na fogueira. Na fogueira, todo mundo com a bunda ardendo, a boca espumando. Cicatrizinhas assim. Tomou brama. Cicatrizinha assim. E tomaram brama ainda. Cicatrizinha assim, brama. Cicatrizona assim. E tomaram brama. E tomaram brama. Tem brama do lado, hein? Ah, cara, não é brama, né? É legal que todo mundo é meio bonzinho naquela história, né? Todo mundo desculpa jogar uma galinha, pelo menos, né? Se fosse no Brasil, eu tava com isso pra ir roubar, então. Fosse então aqui, ó. Tem cuida, então. Já não, se fosse no Brasil, seria assim. Ia passar um segundo cara e olhar assim e falar, caraca, como um cu por R$20. É claro que eu vou. Caramba, água. Tá de sacanagem. Bom. Deixa eu botar em mais. Aqui. Que bom fazer com que é óleo. É que se ele sentar o óleo, você fica uma batatinha. Tá jogando assim o bagulho que ele tá. Daqui a pouco vai começar a orgulhar. Opa, peraí. Taca um pozinho de chuva. Taca um molinho de chuva. Taca uma batatinha. Vocês lembram onde a gente tinha parado? Vai dar o tempo do respawn. O cara começa a comer. Respawn, ele foi pra fritar. No cemitério do. Não. Pera. Pet cemitério. A gente parou enterrando. É, tem um pet cemitério bem bom nesse cenário. A gente tem umas criancinhas. Vocês enterraram as criancinhas e pararam pra descansar. Antes do descanso de todos, o Briel saiu pra testar o arco dele com a pedrinha da Cia de Vento. Certo? Certo. Mas não tá muito certo. Repeteco. Quem que não tava na cena? Adê. Adê, só. Você tava? Tava. Pensando que tinha mais alguém faltante. Tá. O que aconteceu foi o seguinte. conseguiram matar o Beholder. Lembra do Beholder? Feito de a Lamúria, né? A Lamúria. Conseguiram matar o Beholder, aí desceram, e lá embaixo tinha 6 crianças, que eram os 12 tentáculos do Beholder, as peças de posição, sem os braços, sem os olhos, sem a língua e as cordas vocais. E passadas, assim, se alimentando dos corpos que estavam amontoados lá. E de fezes. Do vômito. O Celerinho não tava. Do vômito do pata de urso. Celerinho que não tava. Celerinho não tava. O Sormão Dragão tá só rugindo ele. O vômito do pata de urso, inclusive. Foi uma cena bizarra, e aí tem uma discussão do caramba pra ver o que ia fazer. Quase se matamos. O grupo quase se matou. A Ciri contatou a Lihana. E a Lihana falou: não tem jeito. Vamos tretar. Né? Aí o pata de urso já queria fazer, o Murr já queria fazer também. O Theo tentou fazer regeneração, começou a crescer o braço, só que crescia e apodrecia ao mesmo tempo. A criança caiu no chão, começou a gritar de dor. Aí o Murr decepou a cabeça de uma. Dessa daí, né? Porque tava aumentando de dor. Assim ele pegou a pedra do vento, a pedra do vento se fundiu com a mão dela, formou um cone de vento assim que ela enfiou no peito da segunda criança e matou a segunda criança, né? Aí nisso a Toph explodiu em fúria e foi pra matar a Ciri. O Murr segurou a Toph e a Toph tentou matar o Murr. Né? E aí a Toph despertou um poder novo. Né? A Toph usou um poder que ela não tinha até então, um poder psíquico. E aí o Murr se colocou no lugar da criança. Né? O Murr se viu ele sendo assassinado, sendo degolado. Só que o poder da Toph fora de controle e na situação que estava, deu ruim. Né, deu errado. E o que o Murr viu foi... O que, que você viu, afinal de contas, Murr? Você eu sabe vi dizer? O pai... Mas sabe dizer o que foi aquilo? Chegou um... Pode ser. Ele viu possivelmente uma... Teve possivelmente uma premonição. Ele viu uma vila sendo atacada, né? Por orcs, tudo, né? Ele cair no chão, ele em forma de criancinha caindo no chão. Em pé, um orc dá um... Tabef nele, joga ele pro chão, vai pra degolar ele, é uma mão dourada, segura o machado, né, desintegra o machado, o orc, né, e estende a mão pra ele pra ajudar ele. Quando ele olha pra quem tá com aquela mão dourada, é o pai dele vestindo uma armadura de prata, né, brilhando com uma aura dourada e o símbolo do Calmir na armadura. Aí ele ficou chorandinho. O que foi? Caiu um pouquinho de lágrima. Ei, Luiz Fernando. Ele salvou a pipoca com lágrimas. E aí ele viu isso, né? Que confundiu a visão da Toph e tudo. E ao mesmo tempo a Toph tomou um contragolpe psíquico também. E ela também passou a ver outras coisas, né? Ela viu tudo que estava acontecendo ali, só que de uma outra forma, né? O que ela viu foi a aura de todo mundo, né? Da forma como que é a aura de todo mundo. A alma da Lisbeth, que é uma aura alva com uma fagulha vermelha no coração, né? A aura do Fundo, que é uma aura vermelha de fúria. A aura da Ciel, que é uma aura negra das trevas. Você foi criado nesse jeito. Você, meu. Você é a alma possível do inferno. Você cria o quê? Quer destruir o painel? Quer destruir o painel? Deu painel. Matar. Ou seja, viu a cor de todas as auras de todo mundo, de acordo com a personalidade de cada um. A aura do seu Leninha é coruscante, é azul com é do caô. Faíscas. É tipo bem, sabe? Azul com glitter. Né? Eu não lembro agora de cabeça todos, mas eu tenho anotado, depois eu passo pra vocês, tá? Ele viu as crianças, aquelas almas todas distorcidas, né? Tudo irregular, né? No momento que o Murr mata uma, sobe, desaparece aquela coisa distorcida e sobe uma aura normal, estabilizado. Será que a Toph viu o Cerberó certinho? E no momento em que a Ciel enfia a mão assim no coração pra matar, é como se a Ciel fizesse um carinho no coração e aí surge uma aura normal da criança. Né? E aí até ao mesmo instante ele tava todo mundo nesse desespero, o Celerinho ia fazer hold person na Ciel e aí o Theon fez acalmar emoções em todo mundo. Aí todo mundo sentiu como se fosse uma mão assim pousando sobre o ombro, acalmando todo mundo, né? E o que a Toph viu foi a aura do Theon se tornando dourada, se expandindo, envolvendo todas as auras de todo mundo e se mesclando com as auras de todo mundo. Aí todo mundo se fundiu com o Theon se fundiu com todo mundo, todo mundo começou a enxergar pelos olhos do Theon, pelos olhos da Toph, pelos olhos da Ciri, tudo que estava acontecendo. Por favor, fudeu. Fez uma orgia mental. É uma orgia mental. A Ciri, ela matava a criança com um furacão, com um tufão de ar afiado, né? Mas pelos olhos dela e do Theon, o que vocês viam é a Ciri puxando todo o mal, toda a maldição que estava na criança para ela, drenando aquilo. Tá? Pelos olhos da Toph, vocês viam como se fosse um carinho ali, acalmando, apaziguando o espírito daquela criança. Tinha que ter matado, porque a conclusão que se chegou depois é que as crianças foram tão torturadas, e a tortura não foi só física, ela foi física, mental e espiritual. Então o espírito daquelas crianças estava destilhaçado. E aí não só matou, como purificou. Tá? Só que antes das crianças ascenderem ao plano para onde elas iriam, né, o plano de direito delas, a Toph chamou as almas e falou: não, vem cá, fiquem comigo, me guiem, eu vou vingar vocês. Né? E as almas penetraram na Toph. E agora ela é a guardiã das seis almas. Como se foi? E agora ela não é mais virgem. Agora ela não é mais virgem. Penetrou na Toph, o que aprendemos? Ao mesmo tempo. Quando a gente mata a pessoa do malvado, a gente tá fazendo bem pro mundo, tá vendo? Então agora não chega perguntando: viu que é malvado? Mata. Toca. Mas vai penetrar na Toph. Toph tomadinha. A gente Toph mata Jackson. A Toph penetra. Toph penetra nela. Bom, depois que as crianças morreram, que as almas se fundiram com a Toph, tudo voltou ao normal. Só que a Toph caiu desmaiada com a exaustão. Por tudo que aconteceu. E a Ciri caiu quase morta de tanta exaustão que ela tinha. Tá? A pedra que se fundiu com a mão dela desmesclou e caiu no chão. E no lugar onde estava a pedra surgiu a runa do vento na mão dela. E ninguém sabe o que isso significa até o momento. Sim, a runa do vento. Você não pode adiar, não sei nem de runa nenhuma. Você não está nem vendo, né? Não está vendo nada. Mas tem poder de água agora. Vai ser poder de água. Espero que sim, mas hoje eu estou sendo precavido, estou gravando em duas fontes diferentes. Sim, então, tipo, eu vou despertar tempo, em. Foi pra despertar em 3 horas pra olhar. Não, o problema foi que encheu a memória. Eu acho que eu tô com gravar muita coisa na memória e com gravações. Mas deu 3 horas certinho. 20 horas. Foi complicado. É. Bizarro, misterioso. Tipo, exatamente. Cara, você foi foda. É meio besta. Eu vou gravar aqui também. Aqui não fica com uma qualidade boa, mas. Você viu o episódio que só o um Charles acerta a idade do Madruga? Não. Porque você falou, o Madruga, você tem 40 anos? Eu falei, como assim? Como você sabe? É que eu tenho um amigo que tem 20 e ele é meio besta. Nossa. Madruga com 40 anos, não é nunca. Madruga já era velho quando começou o Charles. Cada fio do bigode, né? É muito bom, tipo, ele é besta, então se não. E o seu Madruga não morreu, ele virou um lich. Pior. Seu Madruga fazia 40 anos que fumava já. É. Windows 10. Gravação pausada. Como é gravação pausada? Você tá marcando, filho? Pausada seu rabo. Continua gravando aí, escroto. Vou gravar aqui, é saco. Ah, quantos anos? É isso aí. Bom, depois disso, o grupo resolveu parar ali pra dar uma descansada, pra se recuperar de tudo que aconteceu, né? O Griel, que tinha dado uma explorada na caverna, ele encontrou a mochila da Ciri. Mochila do grupo, né? Com as coisas do grupo. Que tava numa caverna extremamente lisa. Quer dizer, que tinha sido escavada pelo desintegrar do Beholder. Né? E tinha um punhado de joias também. Né? E na caverna, cristais brotavam do chão. Vocês recolheram esses cristais. Né? Inclusive tinha aquele cristal azul. Quartzo azul, extremamente raro. Né? Que é um cristal de Kyber, para fazer sabre de luz. Mas vocês não sabem disso. E a pedra estelar. Encontrou também um local, um buracão enorme na parede com resquícios de ferro estelar. Não tinha se distraído ferro estelar. Aí foram, deram uma observada, uma olhada ali, o Grial deu uma rastreada e descobriu que o ferro estelar foi retirado há pouco tempo, questão de meses. Ou seja, e foi levado para cima. Um golem de ferro estelar. Então a gente tem duas mochilas com coisas. Alguém se importa aí que eu fico com uma? Porque eu fico lá nos quintos do inferno, mas então o bicho não vai me pegar. Não, eu só quero mexer no corpo aí. Relaxa. E aí depois o grupo falou: vamos descansar. E o Grel pediu emprestado pra ser a pedra do vento. Né? Subiu e testou ela no arco e viu que a pedrinha era um pouquinho o arco. Ela tava tão mal, o Gabriel falou, ó, não presta na perna. E põe um capacete pra ver todo mundo. Vamos tirar as pedras, o tesouro do buraco portátil e vamos colocar nas mochilas, porque o buraco portátil é mais versátil, então. Eu acho. Não cabe. Mas não cabe tudo na mochila. Quanto cabe na mochila? Bem menos. O buraco portátil. O que, que você quer tirar do buraco portátil? Não entendi. Tudo ouro. Não cabe nas mochilas. Não, não cabe em duas mochilas? Não. A gente tá fazendo uma. Pô, nossa, a gente tá cheia já. Acho véio. Que não cabe em 10. Cheia. É, não cabe, mano. A nossa tá muito vazia. Ah, não, aquele que você pegou aí tem tipo 5 mil PO e tá praticamente cheia. Deixa eu ver aqui. Mas 1 milhão de PO. Então, e tem 1 milhão de PO no buraco portátil. Sem contar que vocês estavam roubando, né? Estavam enfiando 60 lanças na mochila. Até descobrir que tinha a reta do peso. É por peso? É por peso, a mochila é por peso. Não tem 5 mil PO nessa aí, tá? Então, voltar aos velhos tempos, vamos deixar encher a mochila e estourar ela. Oh, mas é verdade, minha aljava é por objeto. Vamos derreter todo esse ouro, coloca, é um objeto. Faz uma lança. Faz uma lança de ouro. Uma lança de ouro de 2 km. Ó, sobe. A mochila. O central dela, ela tem duas bolsinhas laterais e cabe em 2 pés cúbicos. 2 pés cúbicos? É, vê quanto são 2 pés. O que é cúbico? O pé é 30 centímetros, 60 centímetros cúbicos. Tá? E 8 pés cúbicos no centro. Ou 80 libras de material, quer dizer, 40 quilos. Achei um item perdido em mim mesmo. Beleza. Que é isso? Chama-se consolo. Tá me enroscado na barba? É a coisa da saúde. Verdade, sim, é a coisa da saúde. Vamos usar essas porcaria aí? O que é esse problema da saúde? Eu sou imune em pegar doença enquanto eu uso esse pendão. Não é um bagulho de saúde. Não, tem uma pedra de saúde lá. Se eu sou sinto veneno. Isso aí você pegou da bruxa? Foi? Foi. Foi, acho que a bruxa cortou o cabelo. Lembro. Foi a bruxa que cortou. Eu tava procurando o anel da evasão, eu achei. Foi a bruxa, foi a bruxa que a gente cortou a cabeça. É mesmo, né? Você pode. Se recuperou o anel da evasão, já passou um dia. Não, é só no. Down 8 é pés cúbicos. É. Down é amanhecer ou dusk? Down é amanhecer. Dusk é então entardecer. Então ela recuperou já. Joga o seu D3. Não, mas ele não recupera todas as cargas. Não, eu jogo um D3. Um D4 menos 1. D4 menos 1. É que dó. Pode recuperar uma só. Você não quer jogar um D6 dividido por 2? Recuperei um. Porque você ia tirar um D4 menos 1. Tirar um, 0. Tá aqui o. Não, o mínimo é uma. Ah, tá. O mínimo é uma. Se fosse varinha, não. É, varinha sim. Varinha, se você zerar as cargas, já era, né? Quer dizer, se você zerar as cargas no dia 5, não, como que é? Você tirar um no D20. Tirar um no D20, você já era. Agora tem uma carga. Que horas são? Almoço. Era um pouco depois do almoço. Depois do almoço. Ou seja, vocês passaram o tempo do almoço ali, se recuperando, descansando, fazendo descanso curto. Durante o período de almoço de vocês. Pega uma borracha aí, tá fazendo, por favor. Põe só um pouco aqui em cima. Não, porque aqui é a gente... O que foi? Põe um gravador aqui em cima. Põe aí. É só pra gente dar quando estiver desenhando o mapa. Gente, olha o espaço que isso aqui ocupa. Olha o tamanho da mesa. Ele tira as canecas, que tal? Deixa eu gravar. É, você não botou. Falando em canecas, eu preciso muito de água, encarecidamente. O que é água? Tô Vendita. Hã? Água com dia do Vendita. Não, água H2O mesmo. É, de nada, né, Jess? H2O sem H2SO4, por favor. Pronto, acho que eu posso usar a água de vida, né? Pode. Por isso. Ah, não, tá aqui as flechas, né? Não, tem flecha nessa. Tá tudo aqui as flechas, né? Tinha flecha nessa mochila, não tinha? Tinha flecha de flecha. Tinha um monte de flecha. A gente pegou lá e não usa, não. Tem um zilhão de flechas. Aí eu sei que sabe, mano. Eu sei que viu as flechas aí. Você sabe onde você viu as flechas. Não, não. Eu peguei três fardos de 200. Sim, eu tinha a flecha dele comigo, que eu guardava na tava mochila. Tava na mochila. Comigo tinha 200. É, porque eu nunca vi tudo na aljava dele. Sua aljava tava 60. 78. 78? É. São 62 em um compartimento, 10 em outro e 4 em outro, uma coisa assim, sabe? Nossa, tipo, exato pra caramba, né? É, só que eu deixo 60 flash normal, deixo 15 de prata, 2 de diamante e uma zagaia. E uma zagal? E uma zagaia. Vai que aparece o Glaurung, né? Você mata ele. Você tira a flash com essa rir, né? Bom, isso é seu? Passem, por favor. Outro. É o outro. Não sei porque eu cortei a folha no final das contas. Ah, já evoluí? Não. Ah, folgado. Palhaço. Tem que jogar uma pedrinha azul em você. Excelência, você já fez. Já atunou, entre aspas, com esse anel, não foi? Faz um tempinho. Né? Ele também acabou. Já faz um jeito. Joga um conhecimento de história. Conhecimento de história. Dá bem a história. Passou. É, foi 17 só no dado. Ah, ok. Muito. Passem pro Celerinho, por favor. 5. A história do anel? É, agora vamos ver como o anel chegou lá. O mundo ficou olhando, com curiosidade. Tem umas histórias aí. Tem mais uma coisa aqui. Já tô fudido praticamente. Ah, eu gostei desse poder aqui se eu tiver sangue dracônico. Você pode falar pra todo mundo se você quiser, tá? Vocês só vão saber disso em off, não em on. Eu posso me transformar com um dragão da nação ou só um dragão? Ah, curioso. Não pode adiantar nada. Sim, o seu eu não fiz ainda, não deu tempo. O seu eu não fiz ainda, não deu tempo. Os seus. Quem mais tá com poder novo? Só os três. Só os quatro, quer dizer. Você tá com itens mágicos aí, vocês vão explorando o nosso caminho, vocês vão subindo. Jeff, uma pergunta. Quando é que os nossos cavalinhos ganham mais vidinha? Quando é que seus cavalinhos ganharão mais vidinha? É, porque eles estão com muita pouca vida, eu tenho muito medo de morrer muito. Caramba, só. Seu cavalo tem 70 vida. Quando você upar a vida. Então, eu vou ser upar ela. Seu tudo bem. Espero que o seu upar montaria. Eu responderei isso na próxima sessão. Porque o nível sempre esteve com a gente. Sempre tinha uma bolinha de XP aqui pra ele ali. Então, diminui seu nível, sai muito doce. Você leva ele. Você entrava no combate, né? Aí cruzava assim a tela, aparecia um monstro e aparecia o nível. Aí recuava, aí, o, nível. Recuava o nível, entrava o Griel. Aí recuava o Griel, que é o Griel, né? Entrava o grupo. É igual Minecraft, com aquelas bolinhas no chão assim, que passa aqui. O Jeff, ele jogava o nível, ele dava o ataque, aí ele recuava. Ele dava outro ataque, aí tem o grupo. É que é porque dá pra descair, né? Tipo assim, ó, dorme e o outro para. O nível dá ataque de dormir. Ah, o primeiro recuava, o Gabriel. O meu já tá dormindo, tá na pedra. Falou, na próxima sessão. Próxima sessão eu vou preparar isso pra vocês, tá? Beleza. Mais um recadinho da paróquia. Próximo domingo. Sem dízimo, hein? Próximo domingo. É legal. E no outro. Próximo domingo. 90% de chance de eu não mestrar. Falando em próximo domingo... E no domingo subsequente, 100% de chance de eu não estar em Araraquara. O que vocês vão fazer na sexta-feira, eu falando vou, nisso? Eu vou trabalhar fora, vou viajar pra Bahia. O domingo que vem eu tenho que me preparar pra viagem e descansar, porque são 24 horas de viagem. Boa sorte. Nossa. Tá lá um lugar que eu não quero nem fazer. Tem que ir pra lá, isso aí. Então você tá indo? Bahia. Bahia. Vou pra Caetité. Você vai de ônibus? Não, de carro. 24 horas? 24 horas. Dorme mais 12 pra ir, 12 pra voltar ou 24 horas? 12 pra ir. 12 pra ir, dorme mais 12 pra ir. Ah, nossa. É, dois dias viajando pra chegar. Aí 5 dias trabalhando lá. Tem um final de semana no meio, infelizmente. E mais 2 dias pra voltar. O que você vai fazer na sexta-feira, Jeff? O que vocês vão fazer na sexta? Ano que vem, provavelmente nada. Não sei. Talvez vão fazer um churrasco em casa. É meu aniversário, né? Ah, esse é aniversário? É dia primeiro, né? É. Eu acho que eu vou num churrasco aniversário de um amigo meu. Não vai rolar RPG, mas vai ter board game. Não, não, porque, tipo, vai varar mesmo. Não, Rafa, de primeiro, tipo, eu acho que ninguém vai querer ir lá uma da manhã, né? Acho que o pessoal vai, tipo, mal. É, você tá falando dia primeiro de dia. De tarde. Dia primeiro, sexta-feira, tipo meio-dia, hora do almoço. Peraí, dia primeiro, dia 1. É? Sexta-feira à noite. Não, de tarde. Eu vou começar tarde, mas vai até a hora que a gente quiser. Vai até a hora que o povo aguentar. É, até a hora que a gente quiser, jogando board, até mais 4 da manhã. Então. Mim, até dia 2. A gente começa 1 da tarde e vai até 5 da tarde, de sábado. Não, eu tô com medo, eu tô com Ariel. Não vamos colocar a meta. Eu fiquei sabendo, tem uma pessoa que eu conheço que foi pra Inglaterra, ele falou que lá o pessoal é muito escroto. Tipo assim, ah, você vai jantar na minha casa na sexta-feira, que aí você chega às 6 e embora às 10, tá? É sério, eles colocam a hora de chegar, a hora de ir embora. Ah, gente, eu adorei isso. Eu adorei também, cara. Não é legal. Vou pra Inglaterra. A pessoa nem chegou, já tá expulsando, cara. Não, fica meio uma coisa pra assim, tipo... Você não fala, vai embora, você fala, ô, tem que acordar cedo amanhã, Ô, aqui tem que buscar meu filho na escola. Ah, mas sabe a Josefina? A Josefina tá... Não, olha, você vira pra pessoa, olha pro relógio. Você vira pra pessoa, bem, parece que é hora de você ir embora. Você tá com o monóculo, né? Tá meio... Vocês não... São 10 horas, acabou. Eles usam a opção do The Sims, hein, Shotar. Pô, muito estranho, né? Tem o Sheldon, mas... Estou postando na Inglaterra cada vez mais. Eu vou postar lá no Face, eu vou fechar a hora certa, eu vou pegar as coisas lá. Na França, deve ser diferente. Na França você fica lá e faz homenagem à tua. Deixa eu te ver o que a galera vai ter que levar. Black Magic. Só Beholder. Alguém quer ver o Beholder? Beholder BV? Alamúria? Registra como... Ah, achei as bolsas de... As novas que vocês têm agora. As novas pokebolas. Ó, você tem 3 bolsas de pokebola. Vamos soltar pokebola. Vamos soltar o mundo, né? Já o tem, tá tem 18 bichinhos já. Só deixa pode embora. Ter 6. Os outros tem porque eu não sei de Pokémon. Quantas bolinhas tem? Você vai ter que deixar com o professor. Então, já tá com 18 bichinhos, deixa o mundo ir. Ela tem o zoológico mais exótico. Até o Ash. No bolso dela, o que é pior. O Ash é o Ash de Pokémon, velho. Não, o Ash soltou o Squirtle. O Ash vai ser feito aqui, ó. Então deixa o Munko fazer isso lá com as pedras dele. O Ash adorava soltar, pô. Pronto. Show, Flamengo. Ele só não soltava os Tauron dele. Ele tinha 50 Tauron. Tauron, você tá louco? Também não sei. O cara tinha 50 Deus Maior da Força? Ele é tão retardado que gosta de ser fechado. Os bichos ele fez ótimo, né? Ah, eu não quero ser evoluído, eu já sei que é. Todo mundo evolui, menos o Ash. Menos o Ash. E o Pikachu. Por isso que caiu o mercado, então. O Ash soltou 50 Tauron em arte. Ele teve como aguentar, né? Tapista dominou o mundo. Certo. Bom. Bom. Nem tanto. São bom. O que vocês fazem? Bom, vamos simular aí que são... Ô, Jeff. Não era 3 horas e 47 da tarde. Eu vou fuxicar a mochila e ver o que tem dentro da mochila, tá? Ok. O que tem dentro dessa mochila? Tem... Poção pra você. Se tiver poção, vamos distribuir? Tem coisa N pra caralho. N livros, foda-se. Poção e livros. Não é fogueira. Esse lápis é meu, tá? Vê se não estraga. Tem, tipo, joias preciosas. Não é útil. Tipo, um corno. Tem algumas poções. Pra uma batalha, você para... Poção, o que tem de poção? Nesse cara não é só a vida. Tem poção de cura. Quem tá sem poção de cura aí, gente? Tem poção de velocidade. Eu acho que eu tô sem, mas não preciso. Eu não tenho nenhuma. Quantas poções de cura tem? Vamos... É porque você tá dando a mesma poção de cura que os outros. Porque nossa, os caras têm que ser curador de combate. Pra que adianta estar na bolsa? Eu tenho 7 poções. Quem tem poção de cura? Quem tá sem poção de cura? Quem tem 1 ou 2 poções de cura? Eu não tenho nenhuma. Você tá com quantas, Toff? Eu tenho 3. Se eu sei bem como lá. Se eu sei bem como. Eu tenho 4 poções que eu usei. Poção de cura pra Toff, por favor. Não, eu não quero, não preciso. Por que não? Aí você bate com a cara na parede. As aulas curam ela. Você bate com a cara na parede. Tô brincando, mas tô, fiz uma poção. Não pra você, mas digamos que o Bárbaro cai e, alguém, e o Clérigo não tá perto, precisa de alguém pra curar. Você, não tem problema. Você deixa morrer? Não, ele pega nossas poções. Vai arrastar né? Até o Clérigo? Tá. Vai enfiar no cu? Eu só ia pegar nossas poções. Mas eu enfiar no cu? Fica com algumas, caso você caia. Alguém pode te ajudar. Ou por segurança. Sozinho, porque você sabe que você sempre vai sozinho nas coisas, né? Fique com pelo menos uma por segurança, pro clérigo dormir tranquilo. Não, não se preocupe comigo, não. Ai, eu tenho 7 poções, você quer uma pelo menos? Você tem quantas poções, ô paladino? Eu tenho uma poção de 1D4. Mas fica com pouco, porque assim, se o Beholder roubar nas suas coisas de novo, vai ter com você alguma. Dá alguma. Fica você, quantas tem aí? Mas eu vou ficar. Vou dar minha parte. Ó. Não, vocês usaram as suas, não usei as minhas. Mas isso não, não é pra... seu. É, são. Você tinha 10 poções de cura de 4 mais 2? Tinha, porque eu não usei. Você tinha 21 poção 8D4 mais 8? Gente, eu não fiquei com 21. Alguém aqui tinha 21 poção de. Eu tinha 3. Eu nunca tive tanta poção de Gente, o que mais tem? Eu acho justo dar pra quem tá 100. Mas eu não vou distribuir, tipo, ó, você tem tanto lá, divide por 100. Não, não dividir. Mas deixa pelo menos cada um com 2, eu acho. Não, deixa. Cada um com 2 no mínimo. Tá 100, alguém tá com um pouco e dá. Resistência. Uma poção pata, dá umas 2, 3 poção pata de urso. Pata de urso. Depois o Renato leva. Como ele vai de frente, deixa ele com umas 12 D8 mais 4 e. Porque não adianta nada estar essas poções na mochila, porque na hora da necessidade a gente não vai parar, abrir a mochila, pegar a poção. Mas eu hora de combate a gente vai largar mochila no cano. Não, e não só na hora de combate. Tá andando um cai do penhasco que é lá no seguinte inferno. Quebra a perna. Sei lá, tipo. Quebra a perna, a poção não vai adiantar. Vai se tiver com zero, tipo um PV. Ele levanta. E poção de cura a perna? É quebrada, Jess? Não. Não. Estabiliza, mas ele dá poção de cura. Mas é uma poção de restauração maior? O cara... É uma poção de cura, não é uma restauração maior, mano. É diferente. Então. Logo segue! Eu tenho 5. Então, se você cair e quebrar a perna, tá certo? Você vai tomar poção. Vai curar os pontos de vida que você perdeu. Na queda. Na queda. A perna vai ficar lá. Mas a perna vai continuar quebrada. Se deu fratura exposta, você vai tomar poção. Vai curar os pontos de vida que perdeu. E você vai continuar perdendo pontos de vida por causa da hemorragia. Até morrer. Eu tô só com duas D4, 4 D4 mais 8. Que acontecerá em 2 D4 rodadas. 2 D4 mais 8. Uma só nova. Assim. É, tipo um D4 mais 1. 2 D4, vamos lá. 1 e 1. Hemorragia. Isso é hemorragia. Ou 4 e 4. Não, pior alguém que é 1 e 1 mesmo. Alguém tá sem poção? Eu ia falar pra Zoya que saiu 1 e 1 mesmo. Eu tipo, eu poção pra mim é o último caso. Eu queria essa de jogar uma cidade. Isso não tem magia, velocidade. Exatamente. Jogamento. Quando não tiver slot. Eu gostaria de deixar a velocidade com a cega. Ela corre rápido pra caralho, fica legal. Mas eu uso nela. Então, mas se você tiver sem slot, é melhor que você com ela. É legal. Você quer uma poção de velocidade? É legal ver uma cega correndo em alta velocidade. De velocidade você quer? Poção de velocidade? É, pra correr rápido. Não. Ah, correr devagar. Velocidade pra correr devagar. Eu sou cega, não, porra. E aí, quer ou não quer? Tá? Dá. Dá pra ela. Tá. Depois dessa realizada, eu tô achando que o patrão de um universitário é do lado. O Diana tá pagando do meu aqui, tá? É, é, isso sempre funciona. Toma aí, já tô pagando do meu. Igual do meu Crossbow. É. Aí a pessoa da nota tava vendo que não deu que ser. Não, você não deu, tá aí não. Não tá aqui não, tô perdeu. É, perdeu. Você é, vai ser legal, é bom. Heroísmo? Não, tô perdeu. Foi nenhum, por isso que eu não usei ainda. Forma gasosa. Forma gasosa não. O que quer virar um pouco? Mano, forma gasosa é muito boa essa poção. Ok, mas tipo, até agora a gente não teria por que ter usado. Ah, teria sim. Nem eu sabia que eu tinha esse, porque tinha essa poção. Você anda muito rápido com isso. Podia ter passado pela chama sem invocar tenebra, por exemplo. Duas pessoas. É, duas. E além disso, você anda 300 feet em uma rodada. Você vira uma nuvem. 90 metros. Sim, inatingível. Sim. Exato, que é melhor ainda. É uma forma etérea, mas que você fica no mesmo plano. Mas você pode atingir? Não, você não pode fazer nada. Mas você fica. É um negócio pra fuga. É uma forma etérea que continua. Toma pro grião. Ou quando o mestre não deixa usar teleporte, a gente usa a forma gasosa. É. Vai andar rápido do mesmo jeito. Alguém mais? Porque se depois alguém reclamar que tá sem poção. Eu vou pegar e enfiar essa poção no cu, não sério. A lenda de cura tem mais algum modo especial? Ou não? Velocidade. Tá sem poção? A criança começou a ferir e tô sem poção. Ah, a velocidade tá com a tocha. Engole pelo cu, filho, entendeu? Alguém? Ele amarra na flecha dele, não, vai. Fica aí de bunda, vira de bunda aí. Só tem de cura. Tô sem. Eu tinha uma D4. Eu tenho uma poção que eu tenho de boa. Poção pra caralho. Uma de um D4 mais 4, D4 mais 4, é isso? Se me der, eu vou lá acumulando. Né? Já usei ela. Marca uma de um D4 mais 4 e uma de 8 D4 mais 4. Cacete. Só que eu recuperei o poder de bicho de fome. Sério. Esse poder eu sou dependente. É o nome de urso. Algum item mágico tem aí? Outra, não, de um que foi? Não entendi. Eu também não entendi. O bastante você percebeu isso. Ele nível 20, ele tem pergunta, mas ele passa a guardar a varinha de relâmpago. Não sei, não lembro. Sim. Alguém tá com varinha de relâmpago? Vai crescendo, né? Um cajado. Não, varinha. Não, varinha. Tá, só a Zagaia. Tá na bolsa? Alguém quer varinha de relâmpago? Não, eu tenho a Zagaia já. Eu não sei se eu poderia usar. Pode, varinha pode. Varinha pode. Ela tem que ser magia. Ô, Jefferson, passa da absorção, tá com você também. Não, eu acho que ela pode usar. Porque a observação é aquele que ela dá. Absorção, que observação? Absorção. Tá com você, com a da torre. Eu não sei, eu não lembro qual que é a conjurador. Você tem que ser conjurador. Tem que, isso significa que você tem que ser capaz de conjurar ao menos uma magia. Seja por spellcasting ou por alguma habilidade de classe de raça que você possua. Você tá tão baixo. Ou seja, tem que falar com animais? Você é uma magia, então você pode usar varinha. Mudou isso? Mudou, não tem mais restrição de arcano de boa. Quem não poderia usar? Só tem que falar isso. Só quem fazia magia arcana. Um monge. Um guerreiro. O monge do caminho lá da palma. Ele não ganha nenhuma magia, de nenhum jeito. Então ele não pode usar varinha. Nem pela habilidade de quase. Na verdade, bom, precisa de sintonia com um conjurador. Tô, varinha. Ah, caramba, não esqueci que tipo de conjurador. Tem que ser conjurador, só isso. Se você tem uma magia que nem o Murray tem que falar com animais de classe, então ele pode usar. Você quer um bastão de absorção? Se você fosse guerreira, por exemplo. Sendo tiflin, você faz uns quinturnos. Você poderia usar a varinha. O Jeff, como é que funciona o bastão de absorção mesmo? Ele absorve. Ele absorve magia e depois ele consegue jogar. Depois ele reverte em slot pra ele. Porque no Chaputão ele fica com a espada, com um bastão e o escudo na frente defendendo. Fica top. Fica top. Se quiser, demora mais. Pode falar top, pelo amor de Deus. Topíssimo? Que mais que baladinha tá. Ó, bastão de absorção. Aí, Rafa, escuta. Usa reação para absorver uma magia que tá sendo algo em você. Só na pessoa. Só em você, não pode ser um efeito de área. Ah. É bom que defende o. A magia é cancelada, a energia dela fica no slot. Mas ele fica mais difícil ele ser algo. Não, claro que não. Ele é um clérigo da guerra. Cara, é guerra. Se me quem primeiro, quem tá com X vermelho na cabeça. E MMORPG sempre foi uma. Aliás, ó, a magia absorvida. O nível da magia, ela vira níveis de energia dentro do bastão. Ele pode ter no máximo 50 níveis. Louco! Lembrando que a gente sai de enfrentar uma bruxa em tocha muito good aí, tem um negócio desse, tá bom? Absorve. Você fica só rindo, foda, fica absorvendo. É, uma vez por turno, por favor. Né? Se você é um conjurador segurando o bastão, você pode converter a energia armazenada em slots de magia que você... Ah, pra cá, conjurar a magia que você tenha preparada. Olha as curas vindo aí, ó. As curas vindo da galope. Nossa, sabe o que eu acho que é da hora? Você pode tirar, tipo, você tem 50 slots armazenados ali. Você tira você gasta 9 e conjura a magia de novo no nível. Gasta 100. É. Gasta 100. Sabe o que eu acho da hora? Não sei se eu podia fazer. Nível máximo, né? Limitação. Tem que ser uma magia que você consegue, um nível que você consegue conjurar de slot. E o máximo que ele consegue fazer é até quinto nível. É, mas dá pra você fazer 10 graças. De graça. Eu posso fazer isso só no máximo. Sabe o que você pode fazer? Pega uma roupinha, sei lá, uma saia, alguma coisa assim, e pega o furúnculo. Você brinca de Sakura Card Captor. Igualzinho, mano. É o bastão de absorção, tá ligado? As cartas. Pega a carta clone, pega o furúnculo de. Então, ó, importante, vou dar de lambuja isso. Um bastão que não possa mais absorver energia ou não tem energia remanescente nele se torna não mágico. E como que eu recupero? Aí não recupera. Você não recupera. Você recupera se chegar a 50, se ele estiver cheio, ele vira. Bastante. Ele tem um dano, vira um pedaço de pau. Se chegar a zero, também vira um pedaço deixa de pau. Deixa sempre com os 20. Então teoricamente tem carga nele ainda. Tem carga nele. Tem como saber? Então você não pode encher ele nunca. Tem encher uma barriga lá do. Você nunca pode manter ele cheio. O Jeff não. Nunca pode manter ele vazio. Exato. Ele só absorveu, mas não gasta nenhuma carga. Ele falou isso num combate, que ele esqueceu de usar o item. Bom, então tá com. Se ele gasta e usa o item também, eu não tinha ganhado aquela batalha lá, filho. Quer saber quantas cargas ele tem? Eu vou rolar aqui já. Um momento de teste, entrega. Até porque ele absorveu umas 3 magias, esse cajado. Vai estar apitando as magias. Mas se ele tivesse usado, eu acho que ele não tinha ganhado. Tem 9 cargas. Ele absorveu umas 3. 9 slots. Anota aí, Théo, pra caso. Se quiser, deixa anotado o nome aí pra você já controlar. É, e põe aí, tem que ficar entre 1 e 49. É. Ou senão, uma vez por dia, você vai soltar uma magia. Solta o cancelo. Quem é que eu solto o cancelo? Você. É, tipo, pede pra alguém. Lançou, ó, Lançou, você sai correndo? Pede pro cancelei. Pede pra alguém. Lançou, você sai correndo? Cancelei. O Jeff. Tem um absorver. Não funciona os logos igual o dia dele de absorver? Não, peraí. Faz, fala de novo. Você tipo assim, todo dia a gente joga uma magia em você e, tipo, isso aí eu mandei aqui, né? Vulgar. É, tipo, absorve qualquer magia que for lançada contra ele. Não fala ser aliado ou ser inimigo, é uma magia. Não, fechou. Não, a noite, antes de mim, a gente recarrega o cajão. É, carrega o cajão. Gasta tanto isso, mas é. Quando eu jogava, as raras vezes que eu joguei na terceira edição, eu sempre tinha coisa pra fazer pergaminho comigo. Chegava durante a noite, Eu dava, por exemplo, 6 horas. Gente, parou. Vamos parar pra descansar agora. Aí até a hora de dormir eu ficava fazendo pergunta com as magias que eu tinha preparado ainda. Então, mas aí, Rafa, nunca deixa mais de 30, porque se vier um inimigo, para pode absorver magia do cara. É, nunca deixa mais que 41. É, porque os caras vão. Se o cara mandar uma magia de nono nível, fudeu o cajado. Não, não deixa mais de 40, né? Porque 40 mas, você deixa 40 de gasto ou a soma? Não, Rafa, isso. Ah, o cara joga uma magia, você pode absorver magia. Absorver ele e soma. Isso. Mas você tem que ter a saída de gastar. E aí você pode usar porque esse cajado seu aí. Ele é um Black Jack, velho. Vocês nunca podem gastar até ficar com 0. Nunca podem encher até ficar com 50. Mais seguro é deixar sempre com no máximo 40. Eu deixaria com 25, 30. Quando eu absorver magia dos caras. Com umas 30, deixaria também. Tem que a exposição que você fez. Se chegar a 50, você perde o cajado, você fica nunca pode ficar com menos e nunca pode chegar a explorar. Exato. Bom, alguém mais quer mais alguma coisa? Porque se alguém falar depois que a gente não. A gente já entendeu que você vai enfiar o negócio no. O que que tinha na antiga mochila? É isso que a gente. Dinheiro, joias e poções. É, poção já distribuiu, item já distribuiu. Alguém mas quer item foi, não mágico? Mas alguém está escondendo o ouro. Mas não, sim, está escondendo o ouro. Não, porque, sério, senão depois fica aquele negócio, não tá usando para vivir. Deixa eu mudar a chave. Não, quando nós pegamos a chave já não estava mais com a bolsa. É. Bom. Não. Não tá. Com essa bolsa aí, não. Tá, porque o molho de chave vocês pegaram quando mataram o Hobgoblin. Não, você tá falando a chave, eu tô falando de prata. Não, então, o molho de chave. Falei, o molho de chave. Ah, não, sim. Então, tem que deixar a bolsa, porque a gente não se quer mais trancar a porta. Exato. Você quer de montaria, né? De montaria, arquearia, tudo que tem lá. Arquearia também. Mas deixa eu falar aí, depois eu tiro. Quantos livros são? Uns par, sai fora. Par quanto? Uns 10, 20. Enquanto vocês estão descansando, tem uma ação pra fazer. Se for virar dragão, não vai apanhar. 20. 20 livros? Tem, tá, tem 20 quilos então aí nessa bolsa. Esse cara, se for pensar em virar dragão de novo, também vai apanhar. Não, não, são os livros bem fininhos. Eu vou. Não, não são. É tipo, arte da guerra. São livros de criança. Com arco. É, livros fininhos. São bloquinhos de fichado, Jeff. Como atirar com arco? Segure, puxe, solte. Ah, põe a flecha. Acabou. Aqueles, é porque é poupado. Eu vou apagar sua memória. Você vai ler o livro, prender de novo, tirar com arco. Aí você vai pôr a flecha, segura e solta. Solta a mão direita. Pronto. Só. Solta a mão direita. É mesmo lá que você tá por canhota e tirar com a outra mão e final. Mas o meu é destro. Aí se o inimigo pegar, a boca não funciona. Bom. Depois da distribuição de poções, todo mundo tá descansadinho já. Eu amarro os livros em volta da bucha. Isso que serve, sim. Eu vou ler o livro da liderança. Livro da liderança. Que esse cara hoje é. Eu Logo posso fazer uma armadura. Anos, viu? Hoje é, posso fazer uma armadura de livro? Mas não tem gente que é salvo por causa de Bíblia aí, que ela toma um tiro e a Bíblia segura. Pô, na China só viam, cara. Armadura de papel. Sério, armadura de papel. Ah, eu vi de bambu. Não, de papel, segurava a flecha. É? Sério? É, o cara pegou uma folha desse tamanho e dobrando, vestia. Mas era exatamente assim. Fazia um olhão dobrando e aí deixa, fazia de escama de papel. Que louco. Acho cedo, hein? Eu não ficava pesado pra caralho, ficava com um peso razoável. Tipo, ele usava uma armadura de grimório. Só que aí os caras iam no combate aquático, fudeu. É. Samurai não luta dentro d'água. Hotel, pode fazer uma magia pra me ajudar que eu estou muito cansado? Eu já lutei e acabei com o tempo. Essa história é legal. Não é RPG. Na vida real os caras ficam, sai da água, vai, bom, o que vocês vão fazer? A gente vai se alimentar. Espera, a gente ficou um tempo ali descansando. Oh, sim, porque eu tô perguntando, ele descansou, mas não sei se comeu nesse tempo. Se ele fez banquete, Almoço, banquete à noite. Mas levar, se você quiser, pode fazer frutas pra você. Não, mas não. Só... E olha lá, porque também você tá com tipo 5 nível de exaustão. Mas você não gasta nível de exaustão quanto? Você tava com 5? Não, você tava com 4 já. Nossa, ia ser 5 aí por causa da coroa. É, então a restauração maior, né? Tira mais um. Mas como o ritual, ele descansa por então. Tem as 3 slots. Ah, sim. Tem agora o negócio dos votos, né? Não, eu esqueci. Nossa. dar um ou dois que ganha. Descobri como bugar esse livro. Pois é, nossos slots já voltaram tudo. Não. Descansou o que foi. Descanso curto que vocês fizeram só. Só o do bruxo voltou. É bruxo. Só o seu soltado. Sim, de bruxo sim. Mas não é de druida. Que magia que é os druidas que não foram. Você pode usar a idade do bruxo. Os slots pra ser uma vez por dia só. Eu vou usar as asas de vida pra ficar. Foi pra ser uma vez por dia. Você ganha eles de novo só uma vez. Você Você podia ser um outro druida que podia ganhar também mais slots. Isso curto. Reunião. Bom, e aí, o que vocês vão fazer? Vamos subir. Durante o descanso curto, você lê o livro então. Uma hora, anota aí. Pera aí, antes você. Eu não tenho uma coisa. Não vai ter buraco, você pega, tipo, você dá um nó, aí você passa de assim e de assim. Ok. Já fez um miçanga. Ah, muito bom. Acho que tava na metade. Muito bom. Calma aí, deixa eu só tá procurando com arco, já tiro já. Tá o quê? Eu deixei com arco. Obrigado. 20 metros. Só vou anotar menos, em vez de... Bom, são poções e uma... Inteligência com a pedrinha. 8. 7. Acho mais um, vai. 3, então 18. O que foi isso? Isso? É o dado de vida. Ah, tá subindo de nível? Opa, estamos jogando também. O seu foi um, Ariel. Jogar o dado de vida do arco, calma aí. Tinha os dois corpos. Então o dado de vida do arco é um D4. Quem disse? Bem, a gente vai subir. É um arco de ronde, D20. É isso. Vamos pra lá, vamos pra trás. Mas quando a gente tem que descer o um arco de esplendor, né? Ô, amor. Então todo mundo em cima do tapete. Aqui, a gente veio pra cá. Super. Acabou? A gente não vai ter como subir lá. Não tem escada, não tem escada. Desceu uma escada, andou lá. Tem um cavalinho lá. Acho que o cavalo nem passa ali. Não, mas o buraco do... Ah, uma coisa importante que eu esqueci de mencionar foi o que o Theon fez, que eles vão congelar água pra fazer a água, varrer todos os corpos que estavam ali e levar pra dentro do lago. Agora a água pro top. Água sulfurosa. Quando a gente passar, você fecha a abertura que a gente entrou? Pra que ninguém mais pise nesse solo e... Não, Todim, vai matar as três árvores que tá crescendo. Não, lá. Só deixar um espacinho. Falando nisso, Toff, você não faz um canalzinho pra água ir até as árvores? Na pedra? Pra as árvores não morrer? Aquela cheia de cheiro. Essa árvore tá muito... Gabriel, você fumou? Você já fumou hoje? As árvores de... Elas procuram água pelo solo, meu bem. Eu acho que o tema tá pedra, fora não pedra. Ela não é pedra, pedra já não tinha nascido, meu bem. O Jeff, o chão é como mesmo? O chão é pedra e um pouco de terra. Só de terra, sabe? Terra, que quantidade de terra que é? Uns 20% do solo. Quanto? 20% de quanto? De 100%. 20%. Ó, tem 2 centímetros de terra só. Não, a sala era grande. É tudo misturado, é terra com pedra. Não, e a mistura proporção é 80 de pedra e 20 de terra. Eu vou cavar um buraco perto das árvores, Jeff. E vou. E vai cagar. E vou pôr minha mão lá no fundo do forno e ver se tá úmido, se tem umidade. Quanto você cava? Um braço. Parece que acaba com muito tempo ali. É que já foi pai, mas fez mais uma obrigação. Ok, Griel, você vai cavando com que ferramenta? Com a mão, você vai cavando. Quando chega no antebraço, não no antebraço, você encontra muita quantidade de pedra e começa a encontrar blocos grandes de pedra sólida. Tá, como é você que tá? Você passa numa pedra, dá aquela pedra. Se você machuca a unha, você quebra a unha. Tá, umidinho. A gente foi mais simbólico as árvores do que outra coisa. Você quer que morra as árvores? Eu já desci, não há árvores em caverna. Eu sei que vai morrer, não há árvores em caverna. Exatamente. Então vamos, calma aí, então deixa eu... Tem uma forma de vocês fazerem essas árvores sobreviverem na caverna. Eu falei mágica? Não. Tem outra forma. Insight. Sei que é o... Aí não é insight. É o quê? Seria inteligência, né? Não é insight? Conhecimento da natureza. Natureza? É, então pode. É, você é druida, né? É, né? É! Seu, você deveria saber, né? Menos, né? Dá pra se dizer que sim. Com essa classe de origem. É doida. 21. 21? 16. 16. Não. É de tarde, de natureza seria 12. Tá, existem duas formas de vocês produzirem luz aí, permitindo que as plantas realizem fotossíntese. Uma é criar uma fonte mágica de luz para elas. Vocês já viram, os anões criaram lá em cima, no salão principal, no salão. Aquela grutona tem iluminação mágica nas runas, inscrições, tudo ali. Nível 1 com essa magia. Hã? Nível 1 com essa magia. É, mas já não fica, né? Chama rotina, fica assim. Ah, chama rotina. E a outra forma, uma forma mais simples até, e que a Lehana aprecia mais, que é você plantar alguns fungos luminescentes. A gente tem isso. Vocês encontraram fungos luminescentes aí? Você encontrou, eu não vi nenhum. Eu acho que não encontraram. Não encontraram. Eu não vi escalomia. Né? Vocês podem plantar alguns fungos luminescentes. São os fungos cogumelo que brilham. Eles fornecem luz, dá pra você plantar no subterrâneo, graças a esses cogumelos. Ah, e enxergar também. Mas a gente viu, acho que é mais fácil. Quanto a gente viu? É um rubi que custa 50 já. Não, tem um milhar de rubi também. Faz uma luz aí pras árvores mesmo. Em off eu tô achando muito dentro. E plantar as árvores foi o super. Foi simbólico, cara. Simbólico foi enterrar. É como você ir no cemitério e levar um vasinho com flores. É. Vai de verdade, dar elas vão morrer. E do lado do túmulo tem uma árvore viva. Aquela árvore que é isso que a gente tá fazendo, tá? Já dá pra um vasinho de finados, né? Fazer o ritual, então. A ideia é fazer um lugar especialzinho, pô, deixa a gente fazer um negócio legal. O legal é que eu vou contar pra vocês onde que as árvores se enraizaram. Você e faz então. O corpo das crianças. Ah, mas é lógico, porque. O coração. A carcaça. O coração criança. Não. Sabia que estão fazendo. Essa carcaça projetos das crianças. Mariel, pra você entender, não foi no coração, as crianças não têm poção e estão reclamando por causa disso. Não tem o quê? Poção e estão reclamando por causa disso. Elas estão felizes. Bom, fiz a... Continua a folha. Ok. No quê? No quê? No quê? Nessa tocha. É em algum lugar? É, você faz a parede ali em cima. Oi, põe uma madeirinha. Fica uma madeirinha no chão, perto das árvores. Não, faz a parede em cima, tá? E pega fumaça. Nossa, madeirinha, você tá falando sério isso mesmo? Ah, não sei. Não é certo, mano. Crava na pedra na parede, mano. Rafa, pega esse rubizinho, entra na parede, põe dentro da parede e faz ele brilhar. Nossa, vou gastar tudo magia pra... Claro. Pra lavar o chão, tudo bem, é isso? Eu cravo na... São três árvores. Na do meio. Cravo o quê? Ah? Ele vai pegar fogo, Rafa. Ah, meu Deus. Não, não é uma machadada. Não, ele não tem calor. É só abrir. Por isso que eu falei pra pôr a madeirinha, porque é mais simbólico ainda. Tem um negocinho simbolizando. Olha que bonito. No meio das três árvores tem uma que tá com... Ok, boa, muito só, legal. Não são três árvores, são? São. Nossa, a gente economizou isso. Ficou bem simétrico. É uma pra cada criança, tá. São seis. Põe na 3 e na 4, porque é mediana. Põe na 2 e 4. É, eu acho que eu vou pôr na 3 e na 4. Fazer 2 esse time. Nossa, sério que a gente perdeu tempo pra... Ah, você pôr na 3 e na 4, é isso? É. Aí a 1 vai ficar com pouca luz e a 6 também. Põe na 2 e na 4. É. Na 2 e na 4, não, na 2 e na 5. Porque todas as áreas. Não, é verdade, isso. 2 e 4. 2 e 5. 2 e 5. Porque a 1 e 3 pega da 2, 4 e 6 pega na 5. É. Caralho, velho. É, eu pego na 2 e na 5. Essa foi sensacional. Engenharia florestal. Engenharia florestal, vocês fizeram. Ô, Toff, antes de você fechar lá o buraco, deixa uns espacinhos pra entrar ar, tá? Porque senão a gente fez tudo isso sem máscara. Fechar pra... Aí a gente deixa aberto, entra um orc aqui e inunda tudo, caga tudo aqui. Não, vamos fechar pra deixar o lugar intocado. A gente tá fazendo um lugarzinho aqui legalzinho. Tem, não sou isso aí, essas crianças. Como é que vocês querem fazer o oásis? Deixa um espacinho só pra você. Eu posso purificar essa água sulfurosa? A data tá cheia de corpos. Mas eu vou purificar. Ok. Bom, já só se vocês. A gente tá fazendo um local sagradinho aqui. Mano, daqui a pouco você quer transformar isso aqui num santuário. Tá? É isso. Pode transformar isso num santuário? A gente tá. Sim. Pra mim a gente já transformou, fala a verdade. É, vocês querem vir aqui pra passar a fase de. É porque aí eu posso usar a magia. Uma magia que. Uma magia que é. Aí, Jeff, já tem um santuário já. Tem um santuário dele. Gostei. Vamos, gente, vamos cuidar desse local onde as crianças morreram. Vamos transformar isso em um local de paz. Pra mim isso já tá se usando um santuário. Que ideia do amor. Já que a gente vai ficar aqui também. Cadê quem tem incenso mesmo? Vamos, deixa esse incenso aí, tá? Peraí. Coisa de macumba é tudo com tel. O que foi? Coisa de macumba é tudo com ele. Né? Incenso, planta. Só que ele é preto que não acha com ele. Não, isso aí é com a cera. Quantos metros de água tem mais ou menos? É fonte. É água, hein? Acho que é purifica. Purifica. Você entra lá no meio e faz uma oração. Se eu for fazer ritual, vai demorar muito tempo. É um metro e meio. Faz um, usa roleplay e se palma no bicho preta. Isso é um negócio bonito, sério. Mano, usa roleplay e começa a gritar, libera tudo. Bom. Dependendo do seu roleplay, ele libera. A água ela não tá profanada. Ela tá sulfurosa porque tem. Lava ali. Tem lava aquecendo essa água. Não, mas é porque a gente pôs os corpos. Aí vocês colocaram os corpos, ok. Você coloca no limpeza. Pode ir lá e consagrar a água só e. A parte onde estão os corpos. Você pode benzer a água e possamos dizer assim, entre aspas, ela está purificada. É, benza a água. Dá só virar água benta. Tarde, depois. É, eu vou só benzer, roleplay. Ok. Ok. Caramba, ele virou. Sério de Asger agora. É, vai explodir alguma coisa aqui. Asalvadinho. Aí o anel brilha. Eu sou obrigado a fazer isso. O cara tá ficando um clérigo de multipanteão, que porra. Sol. Agora é só clérigo, não é mais de nenhum deus. É só clérigo. Você é o clérigo dos clérigos. Calmir Tenebra. Meu nome é Theon, líder. Clérigo do Panteão. Clérigo de Arthur. Toma. Reza aí agora. Tem todos os deuses? Poderoso Senhor dos Justos, Juiz Supremo do Universo, conceda a este servo teu, que busca ser justo aos teus olhos, o poder necessário para vencer as dificuldades nas horas de necessidade. Assim seja. Amém. Assim seja, calme. Oh, bela dama da noite, conforte este teu servo. Com teu enorme poder, que na escuridão eu encontro a força necessária para viver. Assim seja. Deixa eu ver. Agora você rola aquele D100. Já foi abençoado pelos dois deuses. Ok, o que mais você vai fazer magia? Que os dados sejam rolados. Um checkpoint aí? Amém. Respawn point, né? Os elfos são muito curtos, grosso, né? Beleza. Senhor dos elfos, abençoa seu filho, nos ajude, me dá produção, valeu. Isso é São Delfos. Cadê a do arqueiro, Jeff? Como deve ter aí? Cara, é um dos menores. Eu quero. Que está morrendo nesse exato momento. Esse é o novo, está surgindo. Vamos dar as mãos. E rezar pela alma dessas crianças. Eu estou falando sério. Sim, vamos lá. O Pato de Rio já vai pegando a mão. Mas eu não rezo. Reza, Lisbeth. Não, é só rezar. Tá, depois a gente reza pra agora, então. Não, é aquela reza era pra água. Deixa eu ver, comunhão. Comunhão? Essa é pra pedir um favor com Deus, eu acho. Não, é pra esse local ser um santuário. E se der merda, a gente se teletransportar pra cá de volta. Ô, Jeff, teletransportar? Como assim? Tô fazendo ritual. Se por acaso a gente estiver, sei lá, caindo de um penhasco, a gente se teletransporta pra cá. É, poxa, isso é legal. E de um lugar pro outro. Eu podia fazer isso na minha aldeia. Deixa eu ver. É bem longe daqui, seria muito interessante. Eu não preciso caminhar de volta até lá. Eu quero fazer uma coisa que não dá pra fazer. Eu quero deixar fadinhas aqui pra sempre. Um conjunto de fadinhas. Essa magia que tem outras formas. Eu quero que a minha deusa abençoe aqui também. Aí as fadinhas vão estar aqui pra representar a minha deusa. Pode? Caramba, esse negócio tá virando Jerusalém já. Tô sério, porque aí as minhas fadas vão cuidar bem, não, tá ligado? Depois já escrevo um pergaminho fino na parede. Essa é a deusa dele? Não, o Muro das Lamentações. Essa é a parede de pedra aqui? Ei, Jeff, posso fazer isso? Pode. Tô pegando o seu. Quero roleplay. Eu tô rezando pra glória enquanto tô fazendo ok. Tal. Você vai só uma espadinha? Não, pode falar. E o roleplay você fica quieto. E eu tô rezando pra Glória, impedindo que ela mande os seus servos fênicos. Mas. Mande os mais. Eu posso o quê mesmo? Eu achava que era isso mesmo, mas não tinha ouvido direito. Então, vamos lá. Certo. Você reza pra Glória. Faz magia. Tem que ir agora. Seu slot. Então eu. Aqui. E aparecem 24 no fadinho. Nossa! Ele vai ser o. Vai virar orgia. Parece 24 no fadinho. Eu acho que eu consigo de boa. As 24 fadinhas surgem ali. Eu fico de. Eu caio de com dois jogos de chão embaixo da cabeça. Só bem sabendo onde baixo cabeça no chão? As fadinhas não, não, não muçulmano, tá? Eu vou pro joelho e abaixo a cabeça. As fadinhas voam ao redor do Griel assim, né? Aí uma delas vai com a mão assim, depois não vai ter que. Obrigado por terem vindo. Eu pedi pra Glória que as enviassem. Esse local foi muito profanado. Aqui, viram para as árvores, jazem seis crianças que sofreram muito. Eu queria que vocês ficassem aqui e fizessem que o lugar de descanso deles seja mais bonito e mais santo para essa deusa. Os jogos são planejados para quatro pessoas. Ariel, não vai fazer esse esquema que precisa ser a minha divindade nesse barato para funcionar mais isso. Já tem um monte de deus aqui. Já. Jerusalém, né, negócio. Daqui a pouco. Você é a Terra Santa! Daqui a 100 anos vai ter elfo, vai ter. Não! Aqui é meu lugar sagrado! Exatamente! Não, aqui é meu lugar sagrado! Lá vai falar. Ser a Suíça. Lá vai ser a Suíça. Não, só vai ter banco. Porque lá qualquer um vai ficar em paz. Não, acho que vai ser. É. A América, mas lá. É você e até 5. Curtou a minha bomba. São 6 pessoas. Todo mundo fica lá em casa. E até 5. Todo mundo vai ter conta lá. Seis. A gente é em 7. Vamos, pessoal. Podemos ir? Podemos. Não? Tá. Não, não. Ele é. Mas. Eu não bora, vai. Vamos, que eu não quero tapete comigo. Mais pra frente eu posso ter. E eu também sou com um dragão. Ele sobe assim, assim. A um local. Se enrola, então, assim, um local. Ao redor do corpo dele. Tem que ser bardo, né? Mas você pode encontrar nos outros. Ok. As fadinhas elas vão, começam a cuidar das árvores, tá? E aí elas se juntam quatro fadinhas, todas as fadinhas elas se juntam ao redor de uma árvore dando as mãos e elas ficam ali fazendo uma prece assim em sussurro no idioma próprio delas, tá? E soltando pozinho de fada ali nos túmulos. Elas vão de árvore em árvore e repetem esse ritual e aí elas vão para as copas das árvores e desaparecem ali. Tá? E aí, ali elas ficam. Eu não tinha visto que tinha parte de trás. Caralho! Deve estar a coisa mais importante aqui. Sim. Eu tinha feito com o ritual sobre usar slot, eu não tinha slot de porta, limita usei dois de terceiro, tá? Ok. Então com o herói que eu vi. Ô Jeff, eu não tinha de porta. Na verdade eu não falei daquele jeito, eu falei. Sotsuji. Sod. Cornes Osoredop. Eu fui falar de trás pra frente. Era tipo a língua latina. Nossa! Caramba! O Zob resiste. Esse latim tá assustando. Rezando pro seu Deus. Você tá chamando invocando o mesmo aqui. O Meprius. Você tá purificando, você tá profanando mais ainda o local. É que a língua divina ninguém pode. Não é qualquer um que se fala. Acho que eu fiquei estudando. Tem Excel no seu celular? Hã? Tem Excel no seu celular? Não. Você é problema de Excel nele, de alguma forma? Sim. Vou te passar uns negócios depois. Ele vai te passar uma forma diferenciada. Os nomes de todas as magias eu fiz em latim, em dracônico, em um monte de idiomas. Minha não, minha não. Minha não. Invocar. Pode ser fazer em russo. Invocar. Ah, é só adicionar. É só tirar as vogais. Russo é pra barba. É whisky no final. É, põe whisky no final. Bola de fogo. Não, bola de fogo. Bobisque de Volvisque. Bola. Bola de whisky. Ok. Completou o ritual, então? Bom, é, a magia. Completo o ritual. Vocês veem as próprias árvores, elas emanando uma luminescência tenra, suave, de cor esverdeada, tá? Como se elas estivessem delas precipitasse uma chuva, uma garoa bem fininha de cor esverdeada, tá? Então, as seis árvores emitem esse brilho e a caverna inteira ela assume essa tonalidade esverdeada. Tá? Que é intensificada pelos rubis que emanam aquele brilho dourado que estão encravados nos troncos de duas árvores ali. Tá? As fadinhas elas ficam alojadas nas copas das árvores ali. Tá? E conforme vocês vão saindo do local, vocês veem elas acenando para vocês, despedindo de vocês. As árvores viraram ente agora. Então, você e o Celerinho, enquanto estão se afastando, né, o pessoal está indo todo mundo embora, tudo, vocês parecem que vocês têm figuras do tamanho de humanos, tá, surgindo de dentro do tronco das árvores, acenando para vocês e retornando para dentro do tronco das árvores. Como se fossem as crianças? É? As crianças? Não, são adultos. Mulheres adultas. Seis. As almas estão nela. Como está na árvore? É, as almas estão na Toff, exato. E parece com a Toff? Não, eu reconheço essa mulher. São seis mulheres diferentes. Ela tem uma asinha? São as não, duas. Não tem asinha. São as mães das crianças, né? Ah. Hã? Eu acho que são as mães das crianças. Você não acha nada, você não viu? É. Só os dois maiores percepção passiva viram. Show, passivo. Bom, e assim vocês saem do pequeno santuário. A Toff fecha o buraco? Não. Não, né? Agora não mais. Não tem como, eu tô exausto, cara. Tô com 3 mil de exaustão. É, completa. É só não, puxar. Não. Já. Nem magia. Já aliviou. Não tem magia também pra fazer isso. Você não tem magia, né? Só tem mudar rocha, já usei já. Antes. Okay. No mas os 3 níveis de exaustão já se foram. Antes. Os da Ciro também. Também. A hora que a gente para pra observar essa imagem. Você conhece o Jasmira? Não. Eu conheço? Não. Você não consegue me assustar? É da terra dele. Não pode entrar nenhum bicho aí. Eu não tenho mais que fazer isso. Grande Jasmira. Deixa aberto. Quem é a Jasmira? Vocês vão profanar. Ninguém vai profanar aqui. Em off? É. Jasmira é uma elfa. Uma elfa que vive lá no Senado. Da Samburga. É, tem bastante elfa. É uma elfa, não. Jasmira, teoricamente é uma elfa, que teoricamente foi vista em Samburga. Há um tempinho. Não tão recentemente. Mas ela é do bem? Ah, isso aí. Conheci. O que você considera do bem? Do bem pra gente. Aí você considera a gente do bem? É, ela... Ela é importante, ela é importante. Aí quem te vê que é um sarrasco tá reduzido, né? Tem a Alfa Jasmira, tem a Alfa João, tá todo, sabe? Aquela Jasmira, ah, Mr. Burry! Ah. Não, é porque essa era importante. Essa era importante. Bom, Calateia essa parte, você sai do primeiro nível da caverna, vão pro segundo nível, aí chegam no nível das minas, tem a escada caracol. E retornam para aquela imensa ponte que cruza de fora a fora o andar das minas. Vocês vão fazer? Ah, eu fechei a porta, tá? Depois que você jogou. Certo. Dá pra trancar a porta? Dá pra trancar a porta. Ou é alguma coisa de ferro nas trincas? Sei lá. Mas pro fora não adianta, né? Você tranca a porta aí ou não? Só pra deixar a porta aberta. Tranca a porta. Ok. Vamos ao que? Destino que não espera? Vamos. Na cama? Eu quero passar por esses arcos de planta. Ainda é cedo, a gente começou a fazer os paranauê às 3 da tarde. Então, deve ser umas. Que horas são? Deve ser umas 5. Você quer agora enfrentar a bruxa? Eu quero continuar andando, porque parece que a gente acabou de descansar. Dormir agora acho que não vai, então vambora. Eu só não acho válido a gente entrar em combate agora. Não tô em condições de entrar em combate. O que vamos fazer em relação às pessoas? Você nunca tá em condições de entrar em combate. Em relação àquelas pessoas que ficaram. Eu tô muito sentido com aquelas crianças ainda. Eu não vou disparar meu arco. Sério? Naquela sala onde a gente tava antes. Ai, meu Deus do céu. Mas é difícil. Por enquanto vai deixar. Não é pro slot, tá em slot. Sim, até a gente liberar essa montanha. Depois a gente vai. Porque hoje eu vou disparar mais fácil. Mas olha, cada ponto a gente não sente. Se fosse só hoje, tava bom. Você não vai disparar nenhuma flecha. Beleza. Meu pai tá acordando de todo mundo. É, o pai dele é forte. Eu não disparo nenhuma flecha. Então, e eu, quando crescer, eu quero ser tão forte quanto meu pai. Que? Será? Não, vamos conversar. Não. Quando crescer. Quando crescer, ele tem tipo uns 40 anos já. Quando crescer, eu espero que esse cara não cresça mais. O cara tem 2,5 metros. Eu sei que esse mais vai virar o mundo recorde. Tá tomando leite de Yaki feito louco, como se não houvesse amanhã. Bom, o que vocês fazem? Vamos seguir o esplendor. Adiante. Eu vou ir fumando. Adiante, firme e forte, que nem que prega. Manda rezando. Rezando pelo meu pai, pela minha mãe e pelas crianças. Pelas crianças. Meu pai, pela minha mãe e pra você. Manda um beijo pro meu pai. É o pai, minha mãe, pro meu tio, pro meu irmão, pra minha prima. Mas quem já foi é um único foto. É um único foto, né? Beijo pra você e pra toda a minha família. Exploraram todo. O que será que tem atrás da porta? Tudo que tem pra trás. Nossa, não parece uma outra amiga. Tá só o contrário, né? Uhum. Where's my map? Aplicativo? É em japonês. É, tirou a foto, acho que. É, eu tirei a foto e coloquei ao contrário. É. Parece árabe, não parece? Ninguém ficou com o mapa quadriculado aí, então, né? Não. Na dúvida, olha pra cima, ele tá sempre guardado. Ah, é. É, esqueci o nome que eles falaram nessas. É a soviética, a Rússia, sei lá. É, o papel escreve em você. É assim. Você colocou isso mais hoje de serra? Coloquei. Tá acertado agora. Caceta, cadê o mapa? Achei um, achei dois. Achei o terceiro. Dois. É isso, mas ele não ativa quando você ativa. Não, não. Ah, é. Aí você não precisa segurar, né? Ah, mas é isso. Então, vocês todos vocês estão enxergando. Dá 25. Vocês voltam pra esse nível aqui, sobem essa escada aqui. E essa música aqui? Essa aqui, assim, né? Música de suspense. E essa música, né? Calma, né? E sobem aqui a escadinha. Na verdade, vocês vão por isso que vocês estão voando no tapete, né? A Tofa está agarrada assim no tapete com as duas mãos e o cu. Saiu do buraco. 50 metros, né? Agora vai andando. E aí vocês não, voltam aqui. Na hora de voar eu vou, mas na hora que tiver tipo, normal para ir, eu vou andando. E aí vocês voltam aqui para essa imensa passarela que cruza de fora a fora o andar das minas. Aqui. Tem alguma coisa na forja ali? Dou uma última bizu. Na forja, restos de ferramentas dos anões já enferrujadas. Já profanadas pelos orcs e pelos hobgoblins. E os corpos dos golem que desfarelaram quando Calmir, por intervenção do Theon, desfez todos eles e levou as almas deles embora. E no 26 que queima? 26? 26 não tem nada aqui. Abismo só. Tá? Vamos lá embaixo. E aí vocês vêm pra cá. Vocês vêm pra cá. E chegam, vocês atravessam aqui, ó. Nesse ponto, existe um arco, tá? Que ele termina com um formato de chama de vela, tá? Muito alto. Ele deve ter uns 20 metros de altura, aproximadamente. E a ponte, ela tem... Portal 3, 6, 9, 10 metros de largura. Quer dizer, muito grande. Esse arco, ele foi feito de mármore. Mármore branco, tá? Encravado ali na rocha da mina mesmo, tá? Em todo o arco vocês veem runas, inscrições, tá? No idioma dos anões, dialeto dos anões, que demarcam adiante se encontra adiante se encontra o Salões do Esplendor. Não é Salão do Esplendor. Portal do Esplendor. Adiante se encontra o Portal Esplendor, porta de entrada para os reinos de Gordim, o anão. Porta de entrada ainda. Beleza. A gente está no hall. É porque a gente não entrou ainda. Não, vocês entraram, vocês estão só na... E o cofre dele é na porta de saída. Tipo, oh, esqueci a chave, o dinheiro. Vocês passaram só pela vilinha oh. Da galerinha que servia a ele. Então ali era a carteira do cara? E onde a galera trabalhava. Vocês não chegaram nos domínios particulares dele ainda. Ah, a gente chegou na carteira, né? Porra, mano. Cofre. É portado, se só vilinha desse tamanho, imagina a casa do cara. É a casa do cara mais ou menos assim. E tem um dragão vermelho. Ô, Gê, você tá gravando ainda? Sim, vamos checar. Checa aí. Quem que é essa voz aí? Eu. Taca pro bonde. Gravando. Ô, Tato, você não pode pegar uma basilha pra nós, por favor? Eu não posso jogar chiclete. Alguém lixo. Chiclete? Oh. Naquele lixo. Você quer gostar de York, tem cheetos lá. Se você não quiser York, tem cheetos. Tampinha. É, sabor japonês? É, da tampinha preta. Olha, esse aqui, ó. Sabor presunto. Sabor presunto? Sabor presunto, ó. Vai, Jeff. Sabor presunto. A mistura tá por perto. Eu não entendi a pirata. O... A piada, pirata, nossa. É o pedacinho do dono. E o Akito. É o pedacinho do dono da empresa. Bem, ó, só lembra. Ah, tá. Ok. Nossa, foi longe, hein? Sabor presunto ainda. Você foi longe pra caramba. Durmam, dispositivos. Requeijão. A gente quer comparar qual dos dois grava melhor. Não, vai pedir. Muito obrigado. Tá, você pega a parte. Vai pegar a aí mistura tudo. Mas não é melhor de ficar lá, ele. Se vier o cartão, é nosso, tá? É meu. O cartão é meu. Nosso. Tá na mesa do grupo. E eu que tenho o hábito de participar de tudo quanto tem promoção que parece pra cá. E eu sempre perco. Puta que pariu. Não, você não perde, você só não ganha. É. Ah. Você não deu. Olha, é um certo. Graça com o Bulova do York. Acho que é mais só jogar em uma vasilha. Tá, não. Mas cabe na... Você abre meio tipo lado errado, né, Diego? Agora não cabe na vasilha. O outro também tava ruim. Tá dando pelo verso, tô tendo. Mas o outro também tava ruim, tá causando negócio ali. Isso era mais barato. Não era mesmo. Bom, é gostoso. Tem que você quer ligar ventilador? Tome. É muito bom esse. Eu não vou abrir porque é fazer arte. Quando era criança, eu preferia esse do que. Eu prefiro o de refeijão, que é o especial. Você era criança já tinha? Já. Eu esqueço que vocês são ninfetos. Ninfetos. Na verdade, eu nunca gostei de fit. Nem o sabor. Nem o requeijão? Não. Você não curte as coisas cheatadas? Você vai amarrar? Com sacola? Não, só vou. Eu sempre gostava daqueles tchitsky. Ah, você vai subir. Super. Um palitinho salgado. Alguém gostava dos tchitsky. Tchitsky. O tchitsky. Eu odeio esse negócio sem graça. Sério? É muito bom aqui. É tão da hora. Embora seja sal duro, é muito bom. Que negócio? O palitinho. Ah, tá. É ruto? Sticks. É ruto. Sticks. Não, mas é ruto. Tem dois pegados. Não é pra vocês aqui. Tidzis. Tidzis. Meu Deus. Ah, tá com bola você? Não é pra bola ainda. O quê? É que bug brilho. A inicial do dia. Você machucou? Ah, vou mais um copo de chifre. Eu pinto. Ia ficar gostoso demais, mano. Ele tem mais doce de manteiga. Ordem de marcha. De requeijão. É. Eu tô indo por último. Sendo por último? Eu tô totalmente displicente, não me razão, tô indo no código me perder. Aí eu vou na frente. vou na frente mesmo com o Murray. Vou na frente. É bem grande, dá pra ir. Dá pra ir. Todo mundo na frente junto se quiser. 3, 6, 7. Vai de 4. Você? Vocês 3 e eu, nós 4. Depois vocês 4 e o pata de São Francisco. Ó. A passarela continua depois do arco num túnel. Tá. Vocês olham pra esse túnel e vocês veem que ele atravessa o tabuleiro. Vocês veem que ele tem quase 100 metros de comprimento. E aí tem um outro arco e ele continua numa escada que desce. E quem tá Santos? Uma escadaria que desce. Tá. Quando vocês entram aqui, cadê o grupo? Cadê o grupo? Aqui o grupo. Põe a galera em ordem aí. Nossa, onde ela tá? Atrás das cadeiras. Mãe, eu resolvo. Fez uma coisa aí. Meu filho, cuidado! Não tem não tempo pra vocês fazerem nada. Sério? Sério. Quem que é isso? Ai, meu dedo. Quem é isso? Esse é o Grial baixinho. Ah, foi do tudo. Mas bicho. Ele já cresceu. É uma mulher que é igualzinha? Não. Sério? É um outro arqueiro menorzinho. Ah. Ela foi botando um disso, né? Não. Hã? Todo sim, em voz alta vocês escutam a mãe do Grial. Meu filho, cuidado! Então, você e o Celerim notam imediatamente a desgraça se anunciando. Grial, você percebe e você tenta reagir. Tá? Instintivamente você tenta reagir, mas não dá tempo. A mesma coisa acontece com você, Murray. Hã? Calma, calma, é só uma armadilha. Não, não tô conseguindo reagir. É, você tentou reagir mais um dia. É só uma armadilha. Você tentou reagir, você percebeu a tempo. Só que não há tempo de reagir. Mesmo não quer que. Porque o negócio acontece muito rápido. Quando vocês estão mais ou menos ali, o teto inteiro desaba sobre vocês. Uma placa de rocha maciça, imensa, que vai do início do túnel até aproximadamente o centro dele. Desaba sobre vocês. Forma gasosa. Forma gasosa. Forma gasosa. É, agora pessoas. Era uma boa hora pra forma eu gasosa. Eu e o Arthur. Desaba com tudo em cima de vocês. Aquele bloco imenso de pedra. Ele vem e se precipita assim. Qual que é a reação que vocês teriam? É só qualquer um pular pro lado que não. É tudo, ó. O teto inteiro do túnel vem. Deita em cima do Kip. Deita em cima do Kip. Falou buscar ele. Ok. Tá. Quanto tempo mais ou menos vai demorar pra chegar até a gente? Magia, não pode. Dois segundos. Né? Um, dois. Caiu, já era. Esse buraco. Eu já ia testar a palavra de recordação. Vou voltar, opa. Reset. Qual é o limite de tempo que a gente teria pra atravessar antes de ser soterrado pelo teto? Não dá tempo. Defende. Por isso que não tem reação. Não dá tempo de você sair correndo lá e atravessar antes de ele ser... esmagar vocês. Reação então. Defende? Ok. O Théon tá lá defendendo com o escudo segurando o teto. Eu vou amenizar totalmente o meu dano, vem tranquilo. Fúria. Jeff. Ok. É daqui? E vai deixar o bloco batendo na sua cabeça. Nem como eu consigo me proteger aí. Não sei. Diga, Celerim. Aumente meu escudo. Tá bom. Acho que eu tenho que fazer isso. O que que é isso? Tchau, escudo. Vou defender todos vocês. Uhum. Qual que é o tamanho dele? É large. Large já? Uhum. Então dá pra usar o branco. Ah, tá da hora, você, né? Tipo, todo dia. Ele vai conseguir segurar o teto? Oi? Tu vai conseguir parar o teto? Vai. Então eu vou fazer a minha ação. Com certeza ele não vai. Não sabe se ele vai conseguir parar o teto. Não, é porque tipo. O Celerim grita uma palavra no idioma dos dragões. Fazer, e desaparece da vista de vocês e no lugar dele surge um enorme dragão azul. A minha reação. E aí o teto vem em cima do preço. Qual que é a sua reação? A minha reação eu vi que tava esperto. Eu dei dois passos que pulei. Entendeu? Se escondeu. Quando tava, antes de eu cair, o arco deu um jato de ar pra eu cair um pouco mais longe. Fugiu? Pra eu cair além do teto. Não, você não consegue cair além do teto, você consegue cair quase na divisa. Tá, com o ventinho. Com o ventinho. Tá. Eu sei que é uma rocha sólida. Sabe, você sente. É uma placa ali, rocha sólida. De qual espessura mais ou menos? A espessura? Você vai estimar? Sim. Tá. A rocha, nossa, ela vem, se precipita em cima de vocês. Bate. Reação óbvia de todo mundo, né? A minha reação o celerinho se transforma. Assim ele pula debaixo dele com o Kip. Né? O Murin entrou em fúria. O negócio vem pra cima dele. Reação instantânea e involuntária. Segurar. Tá? Toff, você vai instintivamente também põe as mãos. Não, a minha intenção era abrir um buraco pra todo mundo. Pra cair a placa assim. Sim, e quando você põe as mãos pra abrir o buraco, você não consegue abrir o buraco. E o negócio vem descendo por cima de vocês, com tudo. Grê, você vê o negócio indo, e aí quando ele bate no Celerim, no Murin, na Toff que tá tentando abrir o buraco, a rocha se detém, aquele rompante que ela deu, e começa a ir esmagando vocês lentamente, enquanto vocês vão fazendo força ali. E vocês, os outros, notam que o Celerim, o Theo, o Murin e a Toff sozinhos não conseguem sustentar aquilo. Vocês têm algumas frações de segundo, tá, pra puta fazer merda. Peraí, peraí. Vou virar um... Tá com você, né? Sei lá, um bicho grande. Vai virar tá com você, né? Tá. Vou virar um dinossauro ali. Um dinossauro? Um quilossauro. Um quilossauro de novo? Um quilossauro? Mais um réptil pra segurar. Ai, tá mesmo. Qual que é a possibilidade? Pô, grão bronco? Não, não dá. É muito longe. Tem muito peso. Droga. Ok. O negócio vem descendo, esmagando vocês. Se ele faz força também, parece que segura um pouquinho mais. O que os demais fazem? Eu pedi para os guardiões me derem mais força possível. Deram o máximo de força possível para tentar. Ok. Brilho inunda seus olhos. Vocês todos estão envoltos em uma aura mágica. Se não der, eu vou ter que apelar para o último caso. Não, eu quero apelar também. Eu ia usar Enlarge em mim mesmo. Ia ficar uma categoria maior. Depois de lá eu voltei. É. Já então. É tipo já uns 8 uma hora mágica de encantamento. Em todos vocês. Em todos nós? É uma ilusão. Sim. É uma aura de. Cadê? A cor do encantamento. Vermelha. Não, é. Vermelha o quê? Não é evocação. Encantamento. Encantamento, aura de encantamento? É. Uma aura de encantamento envolve todos vocês. Vocês notam o seguinte. É uma aura ruim? Hã? Uma aura ruim? A gente está encantado, teoricamente, então pode ser que aquilo não seja real. Você. Que estão sustentando o negócio, e a Ciel também está agora suportando o negócio. Vocês, por favor, façam um teste de percepção. Posso fazer uma foto? Você pode fazer um teste de percepção para outra coisa. 17. Que não está segurando o negócio. Faz um teste de percepção pra notar outra coisa. 11, 17. 19, top. 18. Dois rodados. Jeff, acho que ele é um nem tanto que eu vou estar concentrado tentando alguns guardiões. Sim, você nota. Não, mas eu vou estar de olho fechado. Toff, primeira informação sua. Tem uns 5 metros de espessura o bloco de pedra. Eu vou estar prestando atenção ao meu redor. Nossa. Seria teoricamente impossível a gente segurar, então. Tá concentrado, então não tem. Vocês estão segurando. Quanto deu o teste? 15. O meu deu 11, mas o meu. 11, tá bom. Acima de 10 todo mundo. Sim. Tá. Sim. Vocês notam o seguinte: vocês estão em 1, 2, 3, 4, 5 sustentando a rocha. A Lisbeth ainda não. E o Griel se jogou no chão lá atrás, ainda não também. Tá? Vocês estão em 5. Ainda? Tá? E vocês fazem força. E aí vocês notam: o Murin fecha os olhos e se concentra. E começa a balbuciar, guardiões, me ajudem. E começa a fazer mais força pra cima. E o bloco começa a ficar mais pesado. Mas a aura está em todos nós, amor? Ou ela vem de algum lugar específico? A aura está em todos vocês. 15, percepção? 17. Eu quero saber se é isso ou se é porque é a força porque a gente está se cansando. 17. A gente sente que a gente está se cansando. Terceira é de Newton. Mais força e força. O bloco está fazendo mais força para baixo. Quanto mais força a gente faz, mais força ele faz. Lisbeth e Griel, vocês vêm vindo da outra extremidade do túnel. Um pequeno globo ocular com asas flutuando na direção de vocês. O globo vem até perto da divisa ali, ou paira assim um pouco abaixo da linha do bloco de pedra, que ele já começa a descer, e vocês são obrigados quase a ficar de joelhos no chão. Vocês que estão suportando, de vocês todos eu quero um teste de força. Boa vontade. Saving throw? Não é saving throw. É um teste de habilidade. Athletics, então? Dois dados. Seria Athletics? Também dois dados. Mandou 7. Força 17. Sorte do dragão, você também ia dar 1. 5. 22. Jeff, 3, 7. Mãe. Caraca, mano, você esmagar. A gente não vai conseguir sozinho. Rizando pra Glory. Mas o dragão não tem força. Aponta o arco pra, pedra. Rizando. Ok. Vocês olham pra trás, vocês veem ali fazendo força. Quanto deu o teste de todos vocês? Meu deu 22. 3, 7, 22. Eu acho que mandou 16, acho que mandou. Show deu 22. Nossa, deu 22. Mandou 7. 23, 7. Não. 22. 3, eu acho que mandou 16, porque eu não gosto de 16. Agora. Acho que eu fiquei o único que passou nesse problema. Não, bichinho, eu preciso bater na minha. Se for pela média, já é. Tem que ir mesmo, mas não é. Não, 17. Ah, tá. Tipo, a força pendeu. 40, 10 de média. Tem mais 4 da Lisbeth, viu? Não é saving. Não é. Você saving for, tinha mais. Tem que ser no mínimo 50. Eu não tenho pessoal. Aí não tem, normal. Caramba. Griel, você tá fazendo força agora também? Não, levitação. Levitação com sim, ar. Não, mas são 5 pessoas. No mínimo tinha que ser 5. Ok, o arco está na sua mão. O arco está na sua mão, né? A gente fez em 5. Não, mas não vai dar. Dá quando for usar. Tá, onde vocês podem rerolar o teste? Onde vocês podem rerolar? Um dos que fracassou. Eu tenho mais 5 de bônus. Joga. Já é forte, mano. Vamos lá. Lisbeth, você vai fazer o quê? Deu 15 agora. Você vai ajudar? Você vai fazer alguma coisa? 10? Eu queria gritar pra ela. De 12 pra 10? Mulher, você só vive de armadilhas? De 7 pra 15. Muito bom, guria. Ela baixa assim, o olhinho flutuante... E responde pra você: ora, mas eu não disse que nós nos encontraríamos no portão da traição? Vocês morrerão aqui. Só um de vocês poderá escapar. Aquele que trair o grupo e correr até a saída. Ai, eu não sei de onde você tirou isso. Eu não saí. Brio! Sabe quem vai salvar a gente? O Riei. Não, o Riei! Ah, velho, amor. É o terceiro homem que salva. Cancelar magia no Theo. O que é? Cipar magia no Theo. Cipar magia no Theo. Parece o Biol do seu lado. Vou vir pra cá. Tá, só um minuto. Só um minuto. Quem rerolou o teste? Eu, deu 15. Deu 15. A dificuldade desse teste era 15. Quantos falharam? 2. Quantos passaram? 3. Acho que eu passei. Foi a salvação desse teste agora. Rerolar o teste foi o Natal, hein? Ok, vocês vão tomar só 10 de 10 de dano. Como? Falharam. Todo mundo. Menos eu, né, Jeff? Tô deitado? Você só vai tomar na próxima. É que ele tá segurando. Eu tive uma ideia. Que é o desgaste. Quando tá deitado, é um terreno difícil? 30. Você não anda. 35. Você vai rastejar, acho que é. 52 de dano vocês tomam. Pra mim não é. 32? 52 pontos de dano. De esmagamento. 10 de 10. O Jeff, tá. Vem com tudo por cima de vocês. Vocês vão fazendo força. O muro impede e ajuda pros guardiões dele e começa a fazer mais força pra cima. E aí o bloco de volta e começa a esmagar vocês com tudo. Tá? E teria praticamente matado todos vocês se o Griel não tivesse intervido. com o ar que ajudado vocês. Nesse último instante foi o que salvou vocês. E aí a bruxa olha e fala: puta, você tá com um bicho, né? A bruxa fica, olha de lá do outro lado pra vocês, o globinho flutuando. E fala pra vocês: vamos lá. Eu vou tentar usar pra cima. Vamos lá, somente o traidor sobreviverá. Só aquele de vocês que trair o grupo e correr até aqui conseguirá sobreviver. Enquanto os outros serão esmagados. O que vocês farão? Ninguém vai abandonar ninguém aqui. Um de vocês terá que abandonar. Porque quanto mais força vocês fizerem pra cima, mais força o bloco fará pra baixo. Continue aqui, olhe. Você vai ser esmagado. Eu vou tentar usar o poder do arco. Não, eu não serei esmagado. E nisso vocês estão falando, o bloco tá descendo, dizendo que vocês já estão de joelhos no chão e a pedra já tá numa condição de esmagar o Griel também. E ele não tá dragão? O Jeff. Tá dragão e tá lá. Ah, esmagadão no chão. O Jeff, pra me arrastar é terreno dificultoso? Sim. Então pra mim não é. Extremamente dificultoso. Pra mim não é. Não existe terreno dificultoso pra mim. Ah, habilidade. Salvo exceções, né, Ariel? É uma cobrinha. Você não tá andando nesse caso, né? Tá se rastejando. Parem de fazer força. Não, aí a gente isso não tá resolvendo nada. Terreno difícil não causa documento extra. Sim, mas é que... Tipo, magia? Você tá andando. Você que tá magia você vai querer fazer? Magia. Tipo, magia no hotel? Não, mas muda. Rafa... É que tipo, não, a menos que você quer fazer? Ok. Você começa a evocar a magia exemplo, e aí o bloco se torna mais pesado. Teste todos vocês de novo. Força? É, a Ciri reduziu a força. Reduziu a força. Você está se concentrando na magia. Mas eu consigo fazer os dois ao mesmo tempo? Não, no caso. Não nessa situação. Você consegue. Pô! Oh, mano! Valeu. Oh, mãe. Falei também. 23. Vamos pagar, mãe. 25, 13. 13? Peraí. Você consegue fazer um rolamento de vento e empurragem? 10. Falar? É, agora vai ser agora acho que só eu. Não, meu filho. Sucesso. Eu acredito que não. Nem com a pedra? Vocês são muitos e muito grandes e pesados. Nem com a pedra? Nem com ela. Jeff, eu vou fazer um teste. A pedra já tá alta, né? Tá na minha altura, né? Eu vou tentar empurrar a pedra pra cima. Com uma mão só, vou empurrar. Não, a pedra não tá com você. Não, a pedra. Ah. Pô, todo mundo ouviu o que a bruxa falou? Peraí, você conseguiu fazer a magia nele? Eu não sei, eu consigo fazer normal, pelo que eu sei. Não, eu não consigo fazer de passo de escola, você foi desconcentrar da força. Você fez a magia nele, certo. É, joga um teste de conjurador. Tem um teste de conjurador aqui? Em você? Você vai jogar a sua habilidade de conjuração. É o mesmo do dissipar magia. Ah, então vou jogar pra ver se eu consigo dissipar magia ou não. Isso. Ok, só pra entender. Só te surge. Nossa, falhei. Miseravelmente. Não funcionou. Que ridículo. Bom, quantos falharam e quantos passaram no segundo teste de força? Falhei. Só eu passei. É, só acima do... Aí eu acho que eu vou lá, mano. Acima de 15, meu. Não adianta, todo mundo falhou. É 15 a dificuldade, não. Mas e daí, do que você tá falando? Ah, o teste da magia. Você fumou ali, ó. Só o Celerinho passou no teste. Só, eu vou lá, meu. Eu passei um pouquinho. Mais 10 de 10. Nossa, vai rerolar o dissipar? Rerola. Eu não tenho. Herói. Nossa. Eu vou adicionar um D10 na minha rolagem. Toff, você consegue fazer um buraco no chão pra ele entrar? Agora foi baixo, vocês deram sorte. Que tamanho você consegue fazer? 18, amor. É, eu 45 pontos de dano dessa vez. Quanto? 45. Estou na forma normal. Você está na forma normal? Sim, 18. 18? Caiu. Nossa. Então caiu? Ah, sério, tô usando disparagem em você, filho da puta. Dissipou, realmente. Quanto que deu o dispar? 18. 18. Realmente, tá. Dissipou. Dissipei ele. Você vê o seguinte, ó. Você joga sua magia. A aura mágica a vermelha que tava no telão desaparece ele e ressurge de novo. Ressurge de novo? É. Viet. Eu não sei se quer pegar o né, gente? Enganchar nele a minha espada. Mas eu dago com a corrente e tentar puxar ele pra fora usando meu manto da ponta da desbocadora. 22. Sério? Sim. Quero tirar o tempo. É. Acho que se uma pessoa sair, o bagulho vai desabar. Oh, não. Nós estamos encantados, todos nós. Agora que você foi falar. Agora que eu tô em forma de humano, né, esperteza? Não, fizesse isso antes. Você teve duas rodadas pra fazer é, isso. É, vou me transformar, deixar esmagar todos nós. Você não deu tempo de fazer deu, magia. Mas você viu antes. A magia eu faço em forma de animal, esperteza. Não. Eu não preciso virar humano. Enquanto você tá se transformando, você deve estar avisado. Eu vi depois, meu amor. Você vai tentar arrastar o Theon? Sim, ela me deu informação depois. Você não consegue se deslocar. Como, eu também estou informado. Você consegue se deslocar, você está segurando. Você vai largar? Tá. A intenção é largar. Ó, você começa a se movimentar indo na direção até você escuta a voz da bruxa. Isso, garota. Solte, salve seu amigo e fuja com ele. E deixe os outros morrerem. É o que eu quero fazer. Quero salvar o Theon. Mas você vai matar todo mundo. Qual que é a altura que a gente está já? Essa altura? Onde está dentro do legal? Tipo, eu tô bloqueando o espaço naquele lado. Ele tá. Você caiu com zero? Eu queria usar. Tá com menos dois. Fuja pra cá. Tá, eu quero fazer o seguinte. Fuja pra cá. Eu quero fazer o seguinte. E seja minha aliada. Venham. Presta atenção na minha ação. Eu quero colocar uma poção na boca dele, de modo que ele vá tomar, mas não com a minha ajuda, tipo, encaixar ele e tomar. Fazer ela escorregadia e empurrar ele pra fora. Entendeu? Entendi. Como que eu faria isso? Um ponto heróico? Como... Parando de segurar, deixando o grupo inteiro tomar um outro dano esmagamento. E acabando a campanha, né? Porque eu acho que todo mundo morre no próximo dano. Não, eu ainda tenho mais 100 de vida. É, eu tenho. Porque eu tô muito fome. Eu tenho 50 de vida do dragão, mas a minha vida do mar. Nossa, a gente é. Só que se largar e o Theon sair daí, vocês vão tomar o dano total. Vocês estão tomando dano fraco. Se um largar só? Cada um que larga, na verdade, dois já largaram. Só também três. Dois já largaram, é. Ah, é verdade, eu tava. Eu voltei como humano, eu voltei. Mesmo mas você continua segurando ou não? Eu pretendo, né? Ok. Ok. E a levitação tá ajudando? Tá ajudando. A coisa mais zero vai tá ajudando. A levitação, tô deixando um de vocês rerolar o teste todo momento. Já. Mas só que da outra vez só um passou, não adiantava nada. Peraí, alguém deu o teste da segunda vez? Só um passou no dia. Ah, não, tá. Montaria que não. Outra vez só a gente tinha passado também. Não, acho que a gente já tinha passado. Também que não tinha passado. Você não vai conseguir. Se você conjurar uma criatura grande o suficiente pra segurar, ela vai desaparecer no momento que ela surgir nesse espaço que é menor que ela. Tem que ter um espaço pra criatura aparecer. Vamos, venham. Venham pra cá. Quem de vocês será o traidor? A bruxa fica provocando. Qual é a distância ali? Mas é 10 metros. Só largarmos todo mundo. Uma criatura... Isso. Ruge. A bruxa falou quanto mais força fazer, mais força a pedra vai fazer. Conseguiria ficar ali? Criatura o quê? Quer dizer que ela deve ter pedra porque bem grande. Ela tá refletindo nossa força. Não. Hilde. É. E agora? Não. Não? Não dá, tá dessa altura quase o negócio. Não, é isso que eu quero saber. Não dá. De largura, dá. Principalmente com a força do de largura, lugar. Sim. A minha força de largura dá pra uma criatura quase colossal até. Mas se eu me transformar, não vai adiantar. Porque não tem altura. Não tem altura e nem espaço. Quem tem teletransporte? Imagina o seguinte. Você tem? Imagina o seguinte. Eu tenho portal dimensional. Se ela tentar conjurar uma criatura ali agora. Você tem? Né? Ela tem quarto. A criatura não vai caber nesse espaço e vai desaparecer. Sim, mas o gato, tipo, eu tô me transformando. Você se transformar, você também não vai caber nesse espaço. Então você caber, você vai ter que fazer muito mais força pra cima. E vai convergir muito mais força pra baixo. E um novo dano em todos vocês. Eu tive uma ideia. Tá. Faz um bicho grande tá por aqui e eu faço com arte. Eu não invoco o bichinho. Só que ela invoca. Ela invoca. A gente tá tampa caindo aqui pra vedar e não, você joga com pedra e eu com arco, vento, pra gente se mover. Você não lembra a solução mesmo? Você não lembra a saída mesmo? Então, alguém foi matar. Ai! Saída é matar o. Mas a chave não é o bichinho. Sim, é alguma coisa que não tem nada tocada. É. Sim, mas eu não consigo saber o que, né? Você não consegue enxergar, nada mais né? Brilha ali. Acho que a percepção foi isso, né? Todo mundo falou. Eu falo pra vocês. Mas você também é muito desenvolvido. Eu tô no meu espaço, eu tô no meu quadrado. Você dá armadura de cabelão? Você tem aquela magia que pula, não tem? Sim. E que tal se você fizer ela em mim, todos vocês montem em mim? E eu entro nisso. Ah, mas essa magia tá catando. Tem sempre um teste do pato de urso. Hã? Ah, desculpa, eu esqueci disso. Não, até agora não. Você tá segurando pra descer a passagem? Ah, sim. Mas eu vou fazer dois testes pra ele, então. Pode usar ela? Não, já. Já foi. E aí todo mundo vem perto de mim, ele fica apoiado em mim e eu entro. Aí todo mundo sai ao mesmo tempo. Se ele tivesse passado, ele poderia ter rolado um, né? Se tivesse mais gente tivesse passado, poderia ter. Se o 4 tivesse passado. Se o 4 tivesse passado, seria 2. Que nem no primeiro teste. Passou ele e a Tamires. Aí seria mais tarde, passou. Pra manter o Theo acordado? É, vê, joga o do Pato. Vamos ver se ele rola. Vamos ver, se o Pato passar, um de vocês que rola, e se passar, o Theo vai ficar com o PV então. 20 que ele tirou 20 natural. Eu acho que também rolar. Parece que esse Pato de urso é bom. Eu rerolo, então que eu tenho mais bônus de força. Mas você passou? Não. Você ou o dragão? Qual dos dois? Não, mas ele já passou. Ah, ele já passou. Ele já passou. A gente já falhou. Acho que eu tenho que ver. Porra, Rafael. Dois mudados. Falhou? Tem quanto? Tem um. Mais seis, dois, acho. Tem mais nove. Quer? É bom, né? Você tem mais nove. Pô, 20 rola, né? Deixa ele rolar. Ele já rolou, mano. Nossa senhora, 8 com 9. 17. 17. Então tá, então pessoal, o Theo tá com 1. 11 passavam? Tive uma ideia. Não. Quem não está segurando é a menina aqui. Você é Elizabeth. Pata de urso ou pata de urso? Pode estar segurando. Tá. Quem não tá? Eu. Os dois. Agora eu não. Porque ela largou. Na verdade, isso não afetaria, mas o Theo tá com 1 de vida. São 3. Então, e a gente é em 2. Ótimo. Vocês 3. Vamos portar junto com a Elizabeth. E nós vamos voltar lá para as árvores. Não. Ah! Entendeu. Entendeu. Eu acho que vocês não terão tempo para isso. Nós temos que tentar. Quem ficar para trás morrerá. Você tá roubando, você tá ouvindo? Eu estou lhes advertindo. Você pode fazer isso uma vez? Hã? Não é 2, não vai? Só até eu e mais 5 pessoas. Então só 2 tem que sair? Mas tipo, tem que ser ao mesmo tempo. É, eu consigo sair isso daí. Os 3 já preparam. A única chance é que algum de vocês venha até mim e se una a mim. Quem, alguém mais consegue sair daí? Quando ela fala isso pra vocês, todos vocês podem jogar um percepção. Eu consigo, mas o que eu preciso. Lá fica com desvantagem, cara. O que eu preciso é dar uns 4 minutos. Beleza! 25. 21. 28. 18. Grial joga com vantagem. Eu 28, pata de 20. Urso. 20. Vou percepção no pata de urso. Nossa, pata de urso. Fichinha, 14. Hein, opa! Foi natural. Oh, tá esquecendo já. Não foi o resultado. Deu 22. Resultado. Tá. 22, repito. 28. 20. 20. 18. 25 e 21. 25 e 21. 24. 24. Só o Theon e a Prof não percebem, certo? Quando deu o seu? 22. Deu 22? Tá. Não, percebe. Na verdade, você só percebe quando eles notam e descrevem pra você. Se é que vão descrever. Tá? Depois do portão, próximo de onde está a bruxa, no lado esquerdo, da altura de um anão aproximadamente, vocês veem uma reentrância na parede. E vocês conseguem ver que tem uma alavanca. Essa era a chave. É, Jeff, qual a distância, mais ou menos? Quem não tá segurando? Eu. E ele também. Vocês toma uma poção de velocidade, toma de forma gasosa. Desse tamanho, dessa distância. Vai ter que se arrastar. Vamos sair ali, vamos ver o que é assim. 8, 9, 10, 11, 12. 15 metros. Sofre. Do que tá mais na frente. Puta, não vai vir com metros. 15 metros. 15 metros. Eu consigo. 15 metros. Alguém tem alguma magia de algum. A sensação é a seguinte: vocês estão lá segurando. Uma corda. Quando vocês viram pra trás e começam a falar, o negócio começa a despencar de uma vez. Minha reação. Tá? Quando vocês tentam fazer alguma coisa, aí eu vou fazer uma magia, ele despenca mais rápido ainda. Quando vocês voltam a fazer força pra cima, ele começa a fazer força pra baixo, só que mais lentamente. Ô, Jeff. Galera, não desconcentrem da força, mantém. Eu vou usar o rodamuinho pra chegar aqui rápido, apesar que eu conseguia chegar porque não é terreno, ficou toda uma beleza. Mas ela não tá como animal. Não. Eu vou pegar a poção gasosa e vou vir pra cá. Poção gasosa. Mas ela tá segurando. Ok, e o que, lá não tem uma alavanca? Tem uma alavanca. E vou puxar a alavanca. Certo, e os outros vão morrer. A alavanca não faz parada, porcaria. Então, só alguém vai te salvar pra desativar a alavanca e você vai se salvar. Mas ainda vai ser muito mais rápido do que um bagulho. Essa é a intenção. E eu já não estou segurando. Eu sou para não fazer diferença nenhuma. Você está encantado. Você está fazendo a levitação. Levitação. A levitação está segurando. A levitação continua. Eu não estou segurando. A levitação continua. A levitação continua? É. Não é, tipo... não é concentração? Não é magia do arco? Já. Certo, o arco segura a levitação. Não, do seu já cara. Eu falei assim, você não está segurando. Não, tá segurando, sim. Mas se eu falei que eu teste, eu solto? Não. Você, tipo, você solta assim, ó. Mas tá, mas o pato de urso tá fazendo força por dois. O urso tá fazendo força. O que eu vou fazer de diferença na força? Todo mundo faz diferença, todo mundo encantado. Se puxar a alavanca, para, é isso? O encantamento é esse. Se puxar a alavanca, sair para. Dali, tá, eu quero fazer o seguinte. O desafio é vocês demais, chegarem até a alavanca sem que todos morram. É uma gasosa. Pega um ponto agora, eu quero fazer uma, um pilar. Substituindo a minha ilusão por dar a eu quero mudar a roda. Pelo tipo magia pior. Na minha altura, pra segurar. Nesse tempo eu tomo uma poção de corpo, poção de velocidade. Né? Gente, já que a gente tá segurando, por que a gente não vai andando levando a pedra até a gente chegar na alavanca? Você não vai dar força? Não, mas pelo que a gente tá segurando, fazer pelo seguinte. Qualquer magia que a gente tá fazendo só tá piorando. Pelo seguinte, quando vocês se deslocam, nesse deslocamento vocês soltam um pouquinho, ele vem com tudo. Presta atenção no que eu falei, vocês estão lá segurando. De falar, o negócio desce com tudo. De tentar andar, fazer uma magia, alguma coisa assim, o negócio desce mais rápido. Eu já fiz o que eu falei. A minha dúvida é, a forma gasosa, como é que funciona? Vira uma nuvem. Porque antes de você, eu já fiz o que eu falei, vocês não agem em grupo e não pensam numa estratégia do grupo. E você falou que sua fala já tá descendo? Faz aquele portal, a gente atravessa todo mundo pra lá. Faz o portal. Se a gente andar, já é um problema. Faz o portal em mim. Vocês estão perto portal? De mim, então. Portal dimensional. Vocês vêm em mim, seguram em mim. Portal dimensional é o grupo inteiro, pode passar. Sim, pode. Vocês seguram em mim e eu passo o portal dimensional. Eu levo todos vocês. Pra que isso? Fazer no chão. Exato. Mas tem que estar todo mundo perto de mim. Não, só fazer um circo no chão. Então. Não tô com a diferença de estar perto do céu, não. Faz um circo. Mas fala. Ah, é que ia pra cabeça. Não sei o tamanho do portal, então. É só levar a magia. Ok, como vocês vão fazer esse portal sem morrer? Eu não tô segurando e eu tenho ele. Mas também tem alternativa. Alguém rápido vai pegar a forma gasosa, vai e coisa alavanca. Pronto. Mas a questão é, qualquer magia que a gente tá fazendo tá. Não, quem não tá segurando. Não, mas independente de ser a gente ou não, qualquer um que esteja encantado ali, gente. O problema não é onde. Gente, como todo mundo sair ali, provavelmente a força vai ser maior, por isso que a gente tem que agir em grupo. Qualquer pessoa sair dali da área, a questão é: se uma pessoa trair o grupo, então qualquer pessoa que sair dali vai trair o grupo, qualquer que seja, pra ativar a alavanca, pra fugir, pra fazer qualquer coisa. Ninguém pode sair dali sem o grupo inteiro. Tem que ser o grupo todo. Sim, eu falo pra vocês. Tá, eu uso um ponto de ki que é o encantamento, eu sou imune a encantamento. Ok, você quebra e ele volta. Tá, mas eu sei que encantamento que era. Tá, eu sei, eu não. A Fox não sabe o que ela fez, tá? Não. Eu não sei que não dá pra saber que encantamento que é. Porque eu também sou resistente ao encantamento, mas foi direto. Direto. Você é resistente, eu sou imune. É tipo um encantamento em área que então por ser em área, uma alavanca sem sair de baixo da pedra. É como se fosse permanente, você cancela mais volta. Sim, ficar o bracinho e fazer assim. Sem sair de baixo da pedra, só a gente usando taumaturgia, talvez. Não sei se consegue mexer. Talvez com o ponteiro que a gente consiga. Você consegue fazer o portal? Não, minha ideia é o portal pra alavanca e todo mundo pôr a mão e puxar a alavanca junto. Não, a gente precisa fazer o portal. Puxa pela. Peraí, cadê o furúnculo? Manda ele puxar essa bosta. Tá fazendo nada mesmo esse bicho inútil? Ele tá fazendo força também. Ah, tá porra aí. Volta ele pra puxar a alavanca. Por que, teoricamente, vai ser ele que vai trair a gente? Ele tá encantado também? Todo mundo tá encantado. Todo mundo e todo mundo. Inclusive a Lisbeth. O furúnculo tá fazendo força ou não? Definam. Eu acho que ele não. Eu acho que ele não tem por que fazer força. Ele não tem, acho que nem tamanho. Ok. Pela solidariedade dele, talvez ele ficasse aqui. Mas não ia fazer diferença. Ok, eu vou jogar um dado. Para ele estar fazendo, ímpar ele não está fazendo força. Eu acho que ou ele está fazendo força ou já fugiu. Animal. Ou luta ou foge. Para ele está fazendo, ímpar ele não está fazendo. Não está fazendo. Ok, não está fazendo. Ou seja, tem dois traindo o grupo já. Mas a traição não foi completa. Porque os dois ainda correm risco de vida. São três, né? Porque a energia não são três. Pois? Não, aí não, mas eu tô falando, talvez com um ponto herói que faça. Ele tá fazendo com a liga com arco, tá ajudando com arco. Então eu considero que ele tá. Ajudinhas. É a melhor forma, né? Ela quer realmente um traidor? E sim, eu quero. Eu faço força. Eu falei pra vocês que um ia trair o grupo, quero ver quem vai ser. É o Furunco. Já quase traíram um monte de vez. Lisbeth começa a fazer força também? Faço força. Tem que fazer um teste de força? Como que é? Empurra. Faz o teste de força. Empurra o Furunco. É Athletics, tá? Todo teste que vocês estão fazendo é Athletics, que indica proficiência, ponte. Não esqueçam. Não pode ser acrobacia? Não. Pode, se você quiser trair o grupo. Se você quiser ser rápido. Nossa. 14 por 1. Mas ela tá ajudando também. Tá ajudando também. A gente mata o furúnculo pronto, não tem nada a ver. Ok. Só fazer uma magia vai ferrar, né? Se vocês fizerem... Ó, a situação é a seguinte. Se alguém for fazer uma magia, vai fraquejar. Se alguém fraquejar, como vocês já perceberam o que aconteceu, vai rolar um outro teste de força. E concentra-se. E se a maioria se um ou mais do grupo falhar, o grupo vai ser esmagado. Se o grupo inteiro falhar... Não, se a maioria do grupo falhar... É esmagado. É TPK, eu acho. Pra tá. Quantidade de dano que vai dar aqui é TPK. O Jeff, vou usar outra levitação e vou conseguir empurrar com a outra também. Tipo assim, o único que vai ser TPK vai ser porque eu vou. Volto. Duas levitações e empurra. Empurrando também. É, melhor coisa. Eu vou tentar, tipo, empurrar com a pedrinha também, pra ver se dá uma amenizada ali. É o zero de novo. Certo, uma melhorada. Todos vocês estão empurrando agora, menos o furúnculo. Sim. Manda ele empurrar. Kip, ajuda, Kip, ajuda! Tá, você olha pra ele, aí ele vai assim, beirando a parede, aí ele começa a empurrar assim, bem rentinho com a parede, assim, né? Pra poder manter o corpo assim, de pé. Vai empurrando também. O que vocês sentem é o seguinte: o peso alivia. Ih, fudeu. O peso alivia, só que ele continua descendo. Vocês estão todos de joelho lá no chão, assim, agachados, suportando o negócio. Começa e continua descendo. Vamos tentar todos juntos empurrar de uma vez. Pensem numa ação pra fazer. Morrer. Agora. Morrer. E se vocês não fizerem nenhuma. É um turno que vocês têm agora pra fazer uma ação. Se vocês não fizerem nenhuma ação. Não fizerem nenhuma ação, eu vou pedir outro teste de força e isso pode causar mais dano em vocês. Agora de bebê. Por que você quer ficar. Por que você quer ter uma casa e por quê? Pra escolher o 5 dele aí. Por quê? Porque você tem que permanecer na campanha, né? Ele deve sair. Porque ele vai fazer o voltar pro santuário. Só 5 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eles já vão ficar. Você vai ficar com o mundo, né? Vou ficar com o mundo. Então, pronto, já era. Fechou, dá mochila. Já fica comigo. Bom, pensem, a solução agora é criatividade, não é regra. Tá. Então, gente, vamos pensar em algo de combinar poder? Não dá pra fazer magia. Minha mãe tá empurrando também com arco. Então... Se você se desconcentrar pra fazer magia, fudeu. Qualquer magia, qualquer coisa a gente faz. Vocês têm que ir, vocês têm que bolar alguma coisa pra compensar essa desconcentração. O desconcentramento. Ou qualquer coisa assim. A magia é telepatia. Quando você saca o celular pra ligar pra sua tia. Caralho. Pô, foi legal jogar com vocês. Vocês querem pensar um pouquinho? Sim. Vocês querem acessar o YouTube do celular pra ver o Yu Yu Hakusho? Qualquer concentração que a gente faça fora a força vai ferrar o mundo. Sim. Na verdade, se eu fosse considerar bem isso, também era pra estar todo mundo morto já. Vocês se distraíram bastante, demorou pra todo mundo ajudar. Entendeu? Para de dizer que você está sendo bonzinho. Eu estou sendo bonzinho. Para de dizer isso. Não, mas sua regra é mata. Seu papel não é mato. Acabar com o grupo, não é acabar com o jogo. Não, se eu for seguir a regra aqui, ó, vou ler a regra pra vocês. Força CD15. Todos passam sem dano. Um ou mais falha, 10 é 10 de dano. Maioria falha, 24 é 10 de dano. Caraca, velho! falha crítica de todos, é TPK instantâneo. É, então a gente saltou a bunda. É, quanto mais força, mais peso. Não, vamos pensar, falando sério. Tem mais força, mais peso. Se vocês fizerem pra cima, mais peso. Mas se você não fizer força, tem a força só do bagulho. Que é, já esmaga. Peso total. A gente consegue tirar um... Quer dizer, em vez de pegar uma 300, pega uma 350. Mas você ainda tá empurrando. Pra vocês acionarem a alavanca ou fazerem alguma ação de fuga, vocês têm que fazer alguma coisa e tudo tem que se passar em um turno. Pra não dar tempo do negócio esmagar vocês. Porque se alguém simplesmente... Ah, eu viro fumacinha e vou lá no negócio. O resto do grupo já era, traidor. Dá, vamos tudo passar. Ah, eu tomo uma poçãozinha e saio correndo. O resto do grupo já era, esmagou. No turno passado? Tem que pensar em alguma coisa pra compensar. Alguma... Vocês têm que burlar o sistema. Tá. Só responde sim ou não. Teria algum, não. Algum dos nossos poderes novos que nós temos que daria pra ajudar? O do Otávio com certeza não. O do Celerinho ajudou. Ajudou bastante. O meu louco não tá indo em informação, né? Não tá? Vou usar a regeneração todo mundo. Você não consegue com essa pedra da pedra. Nossa, essa pedra da pedra foi estranho. Pedra da Terra. Mas, Isa, Pedra da Terra, é, criar alguma coisa pra sair da parede, pra ajudar a gente a segurar. Ah, mas... Eu tentei criar o pilar. É, não gente... aqui, não. Tirar a mão, imagina. Então, é porque ela não precisa tirar a mão. Até a gente dar um jeito, fica assim com a mão. Você assim. Não tá segurando a pedra? Não, tô segurando alguma coisa. É porque eu me amarrei aqui pra não ter esse problema. Só você tem que segurar, você tá segurando aí. Quero que eu vou pensar em qual o nome do... Não, ele falou pra ele segurar a pedra. Segurar, você tá é o seu foco arcano. Assim, ó, eu estou usando a pedra. Não dá pra fazer uma magiquinha, né? Uma magiquinha, não. Daria que dá, mas daí tem que fazer em um turno. Não pode durar mais que um turno. Não. Se você quebrar a concentração, não, você tem que dar um jeito de fazer o negócio que compensar a sua ausência. Eu tenho um jeito, só que eu não sei se vai funcionar, porque é bem aleatório. Posso jogar um relâmpago lá e não que dá. Louco, pelo amor de Deus, não! A gente morre com style. Tipo, pra ver se eu consigo tipo destruir a lava. Um jeito de compensar. Tá, e você destrói, não acontece nada e pô, tô com uma vez de ativar o bagulho. Hoje eu tô compensando duas vezes com duas vezes. A destruição geralmente desativa. Cara, ilusão maior não ajuda, né? É ilusão. É ilusão. É ilusão. É ilusão. Ah, saber que... Não vai ganhar, enganar é, uma pedra. É, porque como você consegue mexer, eu não sabia se... Pedra não revida, quer dizer, pedra não... Não, mas é a ilusão não interage com o objeto. Ok. Eu pensei nisso também. Só o mago da ilusão consegue fazer isso. Ah, ok. Foi rendido. Se eu sou mago da ilusão agora, ó, mas não tem pedra aqui. E eu posso fazer isso. Eu não consigo nem jogar minhas bolinhas de animais ali, né? Hã? Não consigo nem jogar minhas bolinhas ali, né? Não. Se você jogar as bolinhas, os animais vão ajudar. Só que pra você jogar as bolinhas, você vai fraquejar. Então, e vocês vão possivelmente tomar dano. Vocês têm uma chance difícil de não tomar dano. E o dano é alto. Não, mas eu tipo, eu não sei do resto do grupo, se o grupo aguentaria mais um negócio de dano. Cara, são 10 de 10 de dano. Então, mundo. Por isso que eu tô falando, porque eu acho que eu aguentaria. Na média são mais 50 pontos de dano. Você já tomaram 52 na primeira, 45 na segunda. Não, 97. Eu tomei algum deles ou não? Eu tomaria. Não, tipo, tá, você não aguentaria. Caiu, olha top. Vai cair todo mundo. Caiu um, caiu todo mundo. Caiu dois, caiu todo mundo. Caiu três. Mais ainda. Desculpa, por isso que eu falei. Bruto não tem mais dano. Não aguenta se aguentar. Até ontem. Mais dano? Só você tem mais caras. Proteção contra energia. Nesse caso. Só aí você tem. Não, porque não é energia, né? Então vai, mestre. Vamos lá, pilar. É energia cinética, ok, né? É que a gente vai gastar um monte de ponto heróico, vai dar pra gente fugir todo mundo com a pedra. Com o quê? Eu tava pensando. Fugir com a pedra. Que pedra? Ó, tá caindo em cima da gente? Como fugir com a pedra? Mesclar-se as rochas. Ah, mesclar-se as rochas. Virar a pedra. Se você não pode com o inimigo, junte-se a ele. Junte-se a ele. Então, para pra pensar o seguinte: a Toph tentou destruir ela, abriu um buraco nela. Não deu nada. E ela tem poder sobre as rochas e não conseguiu. Não, e também. Ah, a rocha não. Ele se fundiria com o solo. O solo talvez. Com o portão não. Mas também como que a gente ia voltar primeiro depois de mostrar a rocha? Mas é isso? Não, aí você volta... se desloca, né? Aí a gente não, tem que voltar no local. Tem que voltar no local? É, você tá fudido de novo. A gente faz o portão dimensional. A pedra ia fazer assim, brum. Ué, cadê eles? Vamos! Brum. É a pedra do Mario agora? É a pedra do Mario. Caralho, o que a gente vai fazer agora? Dai. Dai. Ele falou muito desse já fizer, já, já me falaram. Dai, de você, uma de vocês já me falou de que ia fazer uma coisa que ajudaria a compensar. Só que pra fazer essa coisa, tem que quebrar a concentração e isso deixa todo mundo suscetível ao dano de novo. Tem que fazer algo. Eu posso compensar. Vamos focar primeiro uma coisa pra poder pra não desfocar. Exato, por isso que eu pensei em invocar os animais, porque teoricamente os animais ajudariam a gente a levantar. Eu posso dar uma ajudinha com o escudo. Com o escudo eu posso dar uma ajudinha. Tipo, mais dois no seu pé de força. Porque eu em humano, mano, eu não tenho força. Eu tenho eu. Você devia estar se transformando melhor, acho que ajudaria mais, não transformar. Foda-se, ele é o que a força maior, diferente o animal que me transforma. Que? É, ele falou que devia se transformar em outra coisa, diferente do que me transforma. Transformar com uma tartaruga dragão. Tartaruga dragão, vamos transformar uma tartaruga dragão. A bruxa fica lá provocando vocês. Vamos, quem será o traidor? Quem irá trair o grupo e sobreviver? Sua mãe vai trair. Eu lhes prometo grandes poderes. Venham, venham. A mãe dela vai trair o grupo. Você não corre pra Yuda. Ele tá no rolê. Aí todo mundo rola um teste de vontade com as palavras da não bruxa. Não tem vontade! Que sorte, né? É? Então foi automático. Que sorte, né? Porque senão eu nem ia rolar, já tinha ido. Já sei. Vamos trair todos nós de uma vez. Vamos trair ela. Vamos nos trair. Todo mundo. Pessoal, o que vocês acham de alguém lindo? E se todos concordarem, não será um traidor. Tô pensando numa merda aqui, não vai ser sofá. Não será um traidor, não existirá mais a gente. Exato! Tô pensando numa bosta aqui, mas vai ser muita bosta. Pensa em bostas. Gente, não, é criatividade. A bosta é o Neron mesmo, a bosta. Não, não vai também fazer tanta bosta mesmo. É, isso seria bem útil. Que tal você, Théo? Você pode pedir ajuda. Você disse isso em voz alta? Homer, ele falou pra vocês, acho que eu vou pedir ajuda ao Neron. Não, eu vou dar um murro na sua cara se você chamar o Neron. Depois que eu me conecto. Nessa situação não tem quem pedir ajuda. Nós somos ajuda. Então morreremos, porque nós não estamos aguentando a dor. Suportar o peso dessa pedra. Morreremos juntos, meu irmão de batalha. Viu? Seu Frozo, vai ficar aí chamando. Eu vou chamar o demôniozinho. Faça-me o favor, lute como o bárbaro que é. Não, não. Eu sou um bárbaro que sou. controlar, criatura. Eu sou um bárbaro diferente. Eu feito essa pessoa pra fazer as coisas. Como é que chama aí? Suggestion, hold the person. Sugestão, né? Sugestão. É, concentração? É, concentração. Eu já pensei isso aqui. Eu tô fazendo bichinho, concentração. Tem bichinho vindo na bruxa? É. Vem nos ajudar. Aperta lá, ó. O Jeff, ele tá fazendo missão. Qual é o tamanho das minhas asas? Desse tamanho, hein? O tamanho de um personagem. Tá, eu ia tentar abrir a. Deixa eu ver se missão. Não dá concentração. Fazer uma missão com o olho. Vocês estão longe pra caramba. É, tentar fazer tipo o strike, vai. Vai todo mundo junto. Pode jogar todo mundo pro chão. E assim ele não é mais isso aqui. É, não sou mais isso aí. Não, eu tenho jeito mesmo, uma coisa pra fazer. Não, mas é que tipo, eu tava usando a força, não tava usando a mão. Ele foi jogar um teste. A força poderosa você é sempre perder a concentração. Vai lá. Que tipo de coisa? Não, poder tipo, que nem no meu caso, com os guardiões, sempre a concentração da minha força. Não, você tá falando com outra pessoa. Você tem que entrar em transe, não dá. É. Mas quem fizer isso, quem fizer de outra forma, eu tô perdido. Eu dei meu exemplo. Sim. Aí, do resto do grupo é alto 500. Ó, a peço de não sabedoria é pra poder fazer. Missão não é concentração. O quê? Mas vai fazer a magia do mesmo jeito, né? Você vai fazer assim. Aperta o botão! Não, é assim. Pelo que eu vi, é só eu ver. É a criatura. Não, exato. Qual que é o tipo. Mas aí eu falo que não precisa fazer o. Não. Então, o lance é o seguinte: é uma magia de uma ação. Você está só gastando sua ação pra fazer a magia e não segurar a pedra. E se a magia for uma bonus action? É assim, né? A minha action vai segurar. A minha bonus action vai fazer outra coisa. Peraí. Isso é válido? Assim, ó, ação! Isso é válido? Vamos ver, faz a purpose. Você tem que fazer o gesto do mesmo jeito. No gesto das duas, eu quero saber. Se eu usar só minha bonus action, fazer alguma coisa e não minha ação. Também não vou dar. Ah, mas por que isso? Porque aqui você não tem bonus action, só tem ação. Deve ser porque todas as minhas magias são bonus action, se eu fizer. Exato. E de qualquer forma você vai focar a sua atenção na conjuração da magia. Mas eu não vou conjurar magia, isso eu quero saber. Se você tá me perguntando uma magia que é uma bonus action. Não tô perguntando uma magia, tô perguntando se eu vou fazer uma bonus action. Ah, que bonus action? Vamos, eu tô perguntando pra vocês, façam algo. Jogar uma bolinha porque é uma bonus action. Mas aí não dá, né? Você tem que tirar. Porque aí você vai ter que fazer assim. Eu não tenho que fazer, essa mochila é mágica. Ok, mas você vai ter que fazer isso. Bolinha. Exato. Vai. Arque o bolinha. Tipo assim, você não vai fazer só. Ai, uma coçadinha aqui, né? Foi o Yu Hakusho. Hein? Ah, deu uma coçada aqui. Não, mas mesmo assim, você fez assim, ó. Pá, pronto. Já desconcentrou. Você tirou uma mão. Tira a mão já era, perde. Se a gente lançar sozinha. Gente, eu ainda tô na ideia da gente chamar um. Se a gente lançar sozinha, tudo bem. Então vai virar um lobisomem e fazer o quê? Não é um lobisomem. Não, ele tá chamando um demônio. Pior ainda. É, mas que pior, né? Não, se ele virar um lobisomem, tudo bem, porque instintivamente ele vai querer sobreviver. Ah, mas ele ia sair. Mas ele vai sair pra se transformar em lobisomem. Má ideia. Mas se ele se transformar em lobisomem, ele vai largar, porque ele vai ficar. Não, eu assim, ó, se transformar em lobisomem. Ah, pá, caiu. Ele vai atacar os outros. Não, ele ia atacar porque ele estava em perigo. Só que ou ele ia fugir, ou ia fugir, velho. É só se tivesse a consciência ali, desconsiderado. É? Só soltar a mão. Como é que é? Desconsiderado. Vamos morrer sem ninguém. Você vai fazer com o pé? Para, você vai fazer com o pé. Você vai fazer com o pé? Fazer o que com o pé? Jack, peraí. Vai estar quantos centímetros do jogo? Quero fazer um pulo de ar interrupto. Interrupto, só que com o pé. O que tu faz com o Indiana Interrupt? Ele desloca o vento como se fosse um chicote, tá ligado? Ele vai buscar o cara lá e bate no cara, como se fosse uma telecinese. Ah, pula o cara. Se ele falar no teste de força, empurra o cara 9 metros. Você ia fazer na alavanca? Por quê? Pelas pernas não, ele tem mais força. É, ia fazer no bicho, não tô vendo a alavanca. Ia fazer o bicho ficar na alavanca e empurrar. Você vai fazer gestos com os pés. Mas aí ele vai. É, ele tá segurando e dá um chute. Ele vai ser o traidor se fizer isso, não tá ligado? Ele já é o traidor. Só que aí tem que gastar ponto heróico pra poder aumentar a distância. Não, mas é bem complexo, né? Bem complicado. Ah, não sei, velho. Você vai ter que tirar um pé do apoio, né? Você não lembra? Vai reduzir a força que você tá fazendo. Por que isso apoio? Por isso que eu falei. Por isso que eu falei. No braço, né? Não, beleza. Eu tô fazendo assim. Eu fico fazendo força assim. E eu tiro os dois pés do chão. Não. Calma, pera. Gente, a pedra tá nessa altura. Põe a bunda no chão e os pés. Beleza. Fica em pé com essa. Dá um chute. É, você vê se vai com o meu. O Gabriel na cena anterior ficaria em pé aí debaixo. O que tem embaixo da ponte? É a altura muito grande? Precipício. Não é mais ponte. É túnel agora. Só se pôr de pular, vamos lá. Você tá enganado embaixo? Alguns corpos, talvez. Qual a chance? Eu tô assim, né? Se você destruir, eu tô embaixo e estar aí. Toff, percepção. Qual a chance de eu segurar com a cabeça? Toff. Olha, a mesma chance de você perder percepção. Com os vantagens ou... Normal. É do chão agora. Toff, vê se embaixo da gente é muito denso. Nossa, verdade. Nossa, dois. Vou ver se ela não percebeu. Acho que eu 9. Maciço. Ele fica oco quando chega no centro de Ayrton. E aí tem o núcleo... líquido. Era pra isso a percepção? Era pra isso a percepção? É porque ele pediu pra você ver. Você não sei lá, vem fazer explosão de tudo e vamos cair. Só vai ter como a gente. Vai ser dependendo da força, aí você vai aumentar a força. Começa a surtar, vai. Não, mas isso aqui. Não, vai tremolar e vai levantar a gente. Não, mas a gente quer matar a gente, né? Não, não quer matar vocês. Mas a alavanca desativaria a alavanca. Ah, a ideia do chão não ser dentro seria ótimo. Seria ótimo. Mas gente, não é ideia, mas eu não sei se ele conseguiria. O quê? A pedra também tem magia. Uhum. Ah, não. Isso, você falou isso agora. Agora que eu descobri. Faz, tipo, tá. No chão, agora que eu descobri. É porque a gente não sabia que a pedra tinha. Eu também não sabia. O chão é pedra. Então, teoricamente... ele vai precisar nem tirar mais ou menos... Se numa fração de segundos a gente conseguir tirar a magia da pedra... e a Toph consegue quebrar ela. Consegue aumentar? O Rafa não consegue absorver? Agora, o que tava ocultando a informação. Não sei. Não, é uma chance de mas é a pedra agora. Sim, ela envolta com magia de conjuração. Ela reconhece o esforço de vocês magicamente. A pedra foi conjurada, mesmo assim não adianta nada. Sim. Eu falei pro Gui, ela é espelho, força espelho. Talvez a pedra foi conjurada, mas não adianta nada. Eu fiz tudo que eu tinha. Eu pensei em não fazer força, só que foi mais mal. Não, tinha força de ar, só que a força que ela tá fazendo mais mesmo. Caralho, é o turno mais longo da existência. Assim, assim, a força do peso. É, tipo, o que é essa? Os ciclos da morte são os mais demorados. Eita, cadê essa carta? Ativa a carta aí, vou pra armadilha. Vou pra armadilha. A armadilha já tá sobre vocês. Então, o que vocês podem fazer? Buscar os recursos que vocês têm na ficha e já esqueceram. Você tem alguma, tem alguma coisa aí que nem eu lembre. Eu tô procurando. Eu tenho um esquema novo. Tá meio osso aqui. Tem uma parede invisível que permite a fuga instantânea. Eu tenho um pergaminho, mas eu não posso usar o pergaminho, que é mais difícil de usar com uma magia. É. Eu não acho que eu não teria nada que me ajudaria. Pera. E nem questão de personagem. Tá cheio de tesouro? Buraco. Tá, eu falei isso, não. Falei, vamos que mas não cabe, mano. Já tá cheio de e é uma ação toda pra abrir o buraco. É, tipo, agora a gente tem que abrir, todo mundo. Eu falei isso três turnos anterior, quando tava, a gente tava assim, ainda daria pra abrir e a gente pular. Não daria. Não daria. Do mesmo jeito. Tinha dois caras que não tava segurando. Por isso tá todo mundo tomando dano. É, tá vendo que a gente tá tomando dano agora. Na ficha não tem nada que ajudaria. Se tivesse como fazer o portal cair em cima da gente. Tivesse aquela arminha, né? Mas você pode, não pode? Não, acho que não. Portal. Por que não? Queria o portal, ele vai cair. Você já queria aqueles caras. Opa, eu posso ter duas ações. O portal acho que ele fica no lugar. Hã? O portal acho que ele fica na posição. Ah, ele atravessa a porta. Sei lá, não sei. Eu posso ter duas ações no meu turno? Eu acho que ninguém nunca pensou em fazer isso. Vamos testar? Vamos fazer um portal no ar, né? Tem como fazer portal no ar? Vou usar meu pulso de ação, gente. É de um, então ele não, ele não fica. Ele desce. O que foi? Não, duas ações no meu turno. Então, exato. Aí que ele deve achar que o primeiro portal ficasse assim, ó. Fez aqui, não. Eu tô segurando duas, três vezes. Continuou no mesmo. Então, assim, alguém segurar enquanto não se movimenta, tá ligado? É, então. Mas como vocês fariam isso? Eu tô usando duas levitações na pedra, pô. Já não é pra ajudar, pô. Tipo, se tivesse. Na verdade, não era como usar a levitação, né? O Jeff. Se alguém se aumentar a força de alguém. E aí ele repele o que a gente tá usando? Uma pergunta. Não ia levitar essa pedra aí. Jeff. Dando boninhos, né? É igual o escudo do Theon. Se ele quiser somar o escudo, dá um mais dois. Uma pergunta. Em relação ao que tá avançando, o que tá agora. Se o Frumplo deixar de fazer a força, vai fazer diferença? Não. Vai. Muita diferença? Sim. Vai. Quanto diferença? Suficiente pra vocês rolarem um teste de força e tomar 10 de 10. Porque se fosse o caso, a gente podia pedir pro Furúnculo pegar o bagulho de força lá e a gente jogar com vontade. Tá me espalhando mesmo. Então é isso que eu ia perguntar agora: se a força. Se aumentar a força, eu supriria alguém. Tipo, usar a varinha de força em alguém. Aumentar a força de que forma? Com a varinha de força? É. Só que vai estar só dá vantagem. Só? Melhora um pouco. Só vantagem, mano. Melhora um pouco a situação. Pra mim, mas pra vocês pegar a varinha, como vocês supririm essa força? É mesmo assim, não tem como. Tá mescado com ele, tá ficando de transformar. Se ele se transformar, aí eu mesmo dragão. Usaria. Aí eu mesmo usaria. É, você teria que se transformar. Não, não, joga a varinha. Mas eu tenho a magia lógica que você não tá querendo cortar no ar. Então ela continua no objeto. Isso seria. Teoricamente, como ele tá com o dragão, acho que ele consegue usar magia. Cara, sem fazer essa forma gestual. Porque na magia que o dragão não conseguiria gestualizar. Porque se for assim, eu faço um portal, um cobertor e saio carregando. Você consegue fazer uma vantagem? Você pode usar essa magia em você mesmo? É portal ou é porta dimensional? Porta dimensional. Então, ele não. Um target. Eu sou o target. Não, mas não é você mesmo. Não, qualquer magia que seja target, pode ser você mesmo. É. A única exceção é para você, ó. É só em você. Aí é só em você. É possível, Gé? O dragão fazer magia sem precisar gesticular? Não. Você teleporta você de um ponto local para qualquer outro ponto na sua linha de visão. Não, mas para pegar o pergaminho... Não, para pegar o pergaminho é pior. vocês vão falar duas vezes. Primeiro, e a habilidade dela não é dela humana. Não, mas ela depois, vai fazer um de teleporte, quem vai fazer um de teleporte? Não, eu tenho um favor. Eu tenho o impasse das brumas também. Peraí, a gente tem que pensar uma coisa, se mas isso é uma coisa, se passou no teste de. Mano, vai ficar entalado aí. Percepção? Percepção pra olhar a caixinha lá? Sim. Tem aura mágica nela também. Ah, obrigado. Tem aura mágica na caixinha também, gente. É, caixinha, ela tá, aquela de alavanca. É a magia da pedra. É cinzenta a aura. É cinzenta o quê? É aura de ilusão. É uma, é ilusão. Eita, a alavanca é ilusão. Ou a magia que a alavanca proporciona é ilusão. Não, porque seria não, na onde ela proporciona. E não nela, a magia. Então é uma ilusão, era só pra ir lá. Exato. Ele quer matar a gente, beleza? É não sei, ou não, né? Sei lá. Vai, o dimensionador funciona, dimensionador. Não, ela só vai ela. Só ela? Só ela. Não, não cria uma, um portal. É, é teleporte, é curta distância. Aí você cai do que eu acho, então. Aqui é o seu cabrito. Hã? Eu acho que é Arcane Gate que você toca o. Não, mas a Lisa a Paladina tem a Dimension Door. É, tô vendo. Não, mas qual magia você tem? Ela já usou isso uma vez, a gente foi. A gente já usou. Foi só ela que desceu. Só ela. Desceu mais gente com ela. Só ela. Ninguém desceu. Ela usou quando ela tava despencando da montanha e ela voltou pra cima. Mas acho que foi o passo das brumas. Ó, você pode trazer é, um junto com ela usou não, uma vez. Não, mas você pode trazer junto com você uma pessoa. Aí. Até que não exceda o peso. Pode trazer uma pessoa. Eu não tenho nada o que fazer. Uma, duas. E eu. Gente, não dá. Resolvido. Sim, só uma criatura. Ou seja, você vai com mais uma e eu levo seis. Você consegue seis. Levar seis? Você consegue levar seis. Você é mais cinco. Então, é mais cinco. No total. Gente, tem não dá tempo. Um, dois, três, quatro, cinco, certo? Um, dois, três. Né? Leva três. Sim. Como um. Desculpa. Desculpa. Não, mas o pai tá contando. Dá 8, precisava de 9 por causa do bichinho, mas desculpa. Ah, tá. Gente, qualquer coisa que tiver pra fazer, isso não vai dar certo. Eu acho que não. Acho que então a gente vai morrer! Não, isso daria certo, eu acho. Tá, mas você vai levar a gente pra onde? Qual que seria o destino? Pra no santuário. Ele ia voltar pra. Ah, tá, pra beleza, ele ia voltar pra ele voltar a compra aí. Vocês querem alguma dica? Ah, tá, com o negócio aí, com atravessar como? Aí, sabendo que a gente dá um jeito, hã? Cara. Esperava a gente. Que dica que vocês querem? Você quer fazer o quê, então? Vocês querem que eu dê uma dica daqui? Vou soltar a pedra, pronto, soltar a pedra. Vocês querem que eu diga como que o Yusuke resolveu essa parada? É, eu chupinhei isso aí do Yusuke. O Yusuke fez duas vezes a força de Ender pra segurar o Riei. Isso, aí o Riei foi, porque o Riei tem haste no cu. Não mudou nada porque segurou duas vezes a força dela. Mas não é traição? Porque saiu, você falou que saiu, você é traição. Não, mas ele tava segurando a força. Mas não, mas ele falou que se saísse é traição. O Yusuke gastou toda a energia dele, e depois disso ele ficou exausto, pra suportar, pra compensar a ausência do Rio. Mas sair daí não é traição, se que se qualquer um tipo sair, é só sair, ela diminuiu o peso. Porque se o peso diminuir, algum partir do momento que a gente foi estabelecido, cai. Sim, é traição. Só que Rei foi super rápido e puxou a alavanca. Tá vendo? Antes eu devia ter feito o que eu queria. Que antes de segurar essa porra, tá. Eu vou tomar a poção e vou voando lá, chego lá em menos de um turno. Só que não teria ninguém pra suportar essa porra. Eu não tava segurando, meu filho. Se eu não tô segurando, não tenho que suportar o que eu tava segurando. Jeff, eu posso ser forçar um ponto de exaustão pra segurar pela toque? E aí ela tem uma poção de velocidade. Por que só um? Não, eu tô falando, se eu posso forçar a exaustão. Eu seguro pode, pode forçar a exaustão. Eu vou forçar a minha exaustão. E aí ela tem a vocês podem, gente, vocês podem forçar a exaustão a qualquer momento que vocês quiserem. Eu fazer um esforço sobre-humano pra qualquer coisa. Eu também não sabia, já que você não viu, você não sabia, você tá dizendo agora. Eu sabia que existia isso. É regra de roleplay. Não. Muito bom, muito bom. XP. Não tem no livro. É regra de roleplay. Não tem no livro. Mas desde quando existisse, mas a intenção. Se fosse assim, até eu tava fazendo esforço sobre-humano aí, pô. Mas a minha intenção, eu pedi força. Mas você fez isso outro dia. Você foi usar o poder no cara e despertou um poder do nada e ganhou exaustão. Tá, mas aí foi outra peça. Ela fez a mesma coisa. Ela foi usar um poder na pedra que tava além da capacidade dela. E enchi ela de exaustão. Tá, mas aqui é a diferença. Você tá fazendo um negócio de força. Daí era pra ser o meu. era do. Ele era ganhar isso aí. Já era pra seguir, ele já tava programado pra isso. Mas aí já é outro esquema, então eu posso usar esse copo. Mas ele podia deixar, tipo, deixar você aprender gradativamente. E não tô falando assim, então, Tamires. Uma coisa é isso aí, vai ser o poder dela. Outra coisa é você usar seus pontos de exaustão voluntariamente. Se eu soubesse isso, eu estaria dando murro em nego aí de um D20 de dano, mesmo com o veneno exaustão. Não é uma força sobre-humana. Se fosse assim, eu posso usar os pontos de exaustão pra dar um D20 de dano no cara, mesmo que eu fique cansado. O que você também pode fazer com ponto heróico. Então, é a mesma coisa. Não, é uma moeda de troca. Você vai fazer alguma coisa proibida e você vai me oferecer algo em troca. Se quiser fazer, quiser levantar a mão com ele, você vai contar justamente. Exaustão, um roleplay. Eles me darem mais força pra você fazer eu fazer uma força sobre-humana e aguentar e suportar tudo isso. Ok, então faça o roleplay, me explique o que você quer. Não, bugou. O que você fala em roleplay? Gente, eu já pensei nessa questão da exaustão desde o princípio, só que não posso chegar pra vocês e falar, ó, fulano, ganha 3 níveis de exaustão aí, faz mais força que os outros pra liberar. Tinha que vir da gente. Tinha que vir de vocês. Acabou de partir. Ah, eu falo. Toff, pega essa poção que a Siri acabou de te dar. Essa última que você guardou. Tome-a e eu vou segurar com você. Vá! Eu dou um vai rugido. Pra onde? Ela siga. Não tá enxergando lá fora. Vá reto. Siga de eu dou certinho tá a locação da alavanca. Mas tem ilusão na alavanca. Vá reto e acione aquilo. É a única salvação que a gente tem. Tá bom. Eu dei a instrução certinha, porque eu teoricamente também não sei em off onde que é ali. Vai reto e vira a vida. Tipo, mas é nessa direção certinho. Ou na outra? Ah, eu falei certinho, essa outra direção. Bugou, e vem pra cá e aciona aqui. Não, não, ignore o que eu falo. Ignore o que a bruxa fala pra você e vá. Ok, vocês acham que é seguro? Não. Não acho seguro. Mas é questão de. Seguro nunca é. Mas é um risco. Ser um aventureiro não é ser seguro. Não é ser seguro. Então mete o pau. E é, se eu me concentrar, vai tomar dano ou não? Se concentrar, como? Se concentrar? Eu vou falar com os guardiões. Vai. Já tentou fazer isso? Sim, sim. Se você ficar. A questão de eu não tentar falar. Fica amolecendo aí, não. Falar com os guardiões. Não de fazer isso. Pode... Tentar fazer isso antes. Ó, vou te ajudar. Vou te ajudar. Justamente isso. Vou te ajudar. Você pode dar um berro pros seus guardiões. Grid! Ao invés de você entrar entrando. Você pode tentar falar com ele. Você tá em fúria. Você está em fúria. Mentalmente eu conseguiria fazer isso. Tem uma outra coisa que você pode. O seu personagem pode fazer. Só você pode fazer. Agora você bugou. E tem uma moeda de troca também envolvida. Saúde. Obrigado. Acho que eu peguei. Que acho delícia. Que o quê? Seria o Neron. Não, não é não, o Neron. Não é o Neron. Outra coisa que você faz. Tá colocado, velho. Dá um. Isso é um pesco aí. Mete um pesco aí. Vai com o pesco aí. Pinolinho. Joga um insight. Se eu mostrar insight, pra eu falo ele que o machado dele é arremessado. Mas é mais de 9 metros. Vou falar é, não chega o machado dele. Não chega. Pensava que seria isso. Tá, é outra beleza. Mas isso seria um negócio genial pra outra coisa. Beleza, não esmagou todo mundo. Seria genial pra outra coisa. Não, no caso do desenvolvimento do personagem. Dá pra segurar pra jogar martelo. A partir do momento que alguém mais fazer força, faz um pouquinho mais de força. Beleza, não passei, que minha inteligência é zero. Você não pode ser cuidado. Mano, teoricamente, aonde acionaria essa que é... magia pra ver se é realmente aquela magia de sabedoria que tem uma magia de ilusão ali? Sabedoria? Joga percepção. Às vezes é uma alavanca mesmo, ela pôs uma ilusão de uma alavanca pra gente achar que era uma ilusão uma alavanca. Eu não posso. Se alguém puder fazer alguma coisa pra ajudar. Isso é 17. Insano. 17. É Inception. Ou, na verdade, a ilusão é do bichinho ali. Foi isso que aconteceu. Quando ele puxou, não foi isso que aconteceu quando ele puxou a ilusão, o bichinho a desapareceu? Tá quebrada, a alavanca tá quebrada. Vamos passar no insight. Tá depois quebrada. Eu te falo em off só. Então essa é a ilusão. Sim. Pô, que segura isso? Não sei! Vocês! Agora nós! Eu vou encarnar a sessão inteira no seu que segurar a magia. Bom, e se eu usar o bastão mesmo, já que a pedra é com o jurado? Não, será não que é tá, possível? Não. Não. É uma magia lançada em você. Ah, é verdade. E aí? Não, vai absorver, não vai absorver energia cinética. Tem a ver com. Meu Deus? Não. Tem a ver com lobisomem? Quem que é seu Deus? Não. Não tem a ver com lobisomem, não tem a ver com Deus. Tem a ver com o bárbaro. Em específico, o Murin. Ah, a ação que ele faz outra vez? Não. Não, é uma coisa de roleplay. Isso aí é de guerreiro. Isso aí é uma habilidade de guerreiro. Tem não sei se isso tem a ver, mas tem um espírito do bárbaro que faz que você carregue tipo, muito mais peso. Não sei se tem a ver com isso. Eu acho que ele não precisa. Não é isso, é uma outra coisa. Mas sabe a segunda ação? Estaria aqui na ficha? Ele tem uma segunda ação, alguma coisa assim, não é? Ele pode usar ficha pra elevar a força, não poderia usar isso também? Curso de ação? É, isso, curso de ação. Teria aqui na ficha, Jeff? Sim. Não. Seria como você precisasse duas ações juntas. Então ele poderia dobrar de... então, algum poder, alguma coisa. Não, mas eu não tenho. Dá. E aí? Não teria nenhum poder. Fala de urso, vira feral! Preciso ter mais força. Ok. Pato de urso feral. Fazendo força lá. Aí agora ele tem vantagem. Você vai fazer o que você disse? Porra, a Toph vai correr, ô Griel? Manda a Toph. Não sei porque ela foi da quebrada, Toph, você sabe consertar! Mas a Toph não vai enxergar lá a boca! Meu Deus! Ela tá com a poção, se ela pegar a poção com ela, a gente morre. Deixa eu ver, peraí. Ela tá com a poção. Jeff! Mas então você tem a outra poção da garota. Seria... Tá na mochila. Tá na mochila. Naquele turno anterior que vocês tomaram dano, daria tempo agora. Não, não, não. Você tira o peso, vai cair tudo. Eu tava segurando. Independente, ele deu um boi pra que a gente, vocês não estavam segurando. Era pra vocês estarem segurando desde o começo. Era pra todo mundo estar segurando. Agora não tem jeito, agora. Depois, né? É, que eu não sabia, pensei que imagina que era o berserk. Ah, eu mato a eu vou acordar aqui assim, ó. Bom, é, eu acho que a melhor ideia é a Toph. Se você tem mais alguma outra ideia, manda a Toph. Olha. Se a dela também tá na mochila. Se ele fizer possível ação. Não, independente, mano. O problema então, é essa. Quem que sabe vai saber, que saberia consertar uma alavanca pra conseguir usar? Tem tempo. Você. Tá, mas tinha que ser eu fazer. Sim, você. Quem tem mais possível? Ela tá quebrada de que jeito aquela alavanca? Seria consertável pra deixar ela utilizável? Seria que qual seria a força? Não dá pra você precisar disso. Eu tô me acordando, não preciso da função de ação. É que tá camarada. Dá pra você saber como é que é o mecanismo da alavanca. A partir do momento que ela falou que ela tá quebrada. Mas eu vou ganhar essa opção do mesmo jeito. Pulso de ação da. Porque ela falou que ela tá quebrada. Eu vi nem minha força, não tem como. Eu sou pulso de ação. Não, a alavanca está quebrada. Dá. Mesmo. Ah, dá pra ver agora mesmo que tá quebrada. Você usa duas ações de pulso. Não, vocês estão vendo a alavanca inteira. E ela já está quebrada, todo mundo tá vendo. Quer dizer, vocês me confundiram. Porque se a ilusão é pra mostrar que a mão está quebrada ou é outra coisa? A gente enxerga a alavanca como? É isso que é, acho que a gente tem que perguntar. Não é mais fácil. Ah, certo. Ok. Vocês enxergam uma alavanca quebrada. Ah, tá. Então é... Agora que ela falou, dá pra vocês verem. É que três passarinhos, ó. Agora que ela falou, vocês conseguem ver, né? Conseguem ver que a alavanca está quebrada. Antes de enxergar quebrada, não. Até, tipo... Ou a gente não tinha percebido só. É, ou um ou outro. A gente não percebeu por causa da ilusão. Não, já era. Você tem que falar. A magia de ilusão persiste? Sim, continua persiste. Com a hora. Então continua com a hora de ilusão. Não, persiste, porque a gente não tá sendo ilusão, a gente só tá vendo através. Tá, e aí, a gente vê alguma coisa? Não, pera. Oh. Vamos por partes. Sierra, o que você acha que é a ação mais sensata a se fazer? Eu acho. O que eu acho mais sensato a fazer? Eu acho bem possível alguém segurar por outro, alguém ir lá e conseguir ver se consegue acionar a alavanca. Ou seja, o plano do Celerinho. Sim. Griel, o que você acha mais sensato fazer? Griel não acha nada. Griel tá bravo porque ninguém deixou ele ir lá de forma legal. Eu não acho nada. Então, o que você acha mais sensato fazer? Em vez dela soltar, a força que ele tá fazendo, deixa eu fazer uma magia e viagem pra nerd. A gente vai pra algum lugar. Sim, você tem que pensar que eu tô fazendo força por alguém. Alguém vai conseguir fazer alguma coisa. Sim. Sim. É uma opção também. A gente vai pra outro plano. É extraplanar. Eu confio mais nisso. É pra outro plano ou é extraplanar? Outro plano. Fica mais perto de mim. Não, é porque essa pra lá a gente vai pro planeta Terra. O Celerim tá mais outro plano, você pode ir pro reino de um deus. Plano de Deus. É outro plano. Qualquer outro plano. Eu gosto mais de levar pra depois disso. Essa parece menos arriscada, né? Legal, mas tá quebrado. Oh, tá quebrado mesmo, ué! Aqui, como eu não conheço outro plano, a gente vai fazer pra falar, eu quero ir. Aí vamos por. A tua vai lá. Tá quebrada mesmo. Tá, tem três pessoas que podem segurar você. Aí, por exemplo, eu falo, eu quero ir pro reino dos quatro. Tá. Aí a gente, como eu nunca fui pra lá, a gente já caiu no mar profundo do reino dos deuses. Mesmo assim, eu vou ajudar o Celerim. Não, cada deus tem um reino. O Jeff. Tá, mas eu tô falando que eu não conheço o lugar, então a gente pode aparecer em qualquer plano. Tem ação pra usar, levantar duas vezes, não pegar a gestão ou não? Porque a ação tem ação extra. Ação extra. É o que eu tinha falado. Que ele... Digamos que ele fale num teste, eu deixo ele rerolar outro. Mas aí ele tem que usar a punição antes de não, não, vou fazer a ação. Ele vou recuperar minha ação. É. Usa ação de novo. Faço punição. Você não vai conseguir fazer plane shift. Por quê? Você precisa de um pedaço de um bastão de metal, alguma coisa de 250 peças de ouro que esteja sintonizado com o plano em questão. E agora, você tem alguma coisa de outro mundo? Eu não tenho. Algum de vocês tem alguma coisa de outro mundo? Deixa eu pensar. Não. Eu tenho a Kurama. Tira, arranca o Kurama do cu, dá pro Theo. Eu tenho o nível. Eu tenho a pedrinha. A subir ele vem do outro. Tem o nível. Só que não é bastante de metal. Vale mais que 250 peças de ouro. Mas ele vai consumir o nível. Precisa ser um bastão de metal também. Mas ele vai consumir o nível. Então, eu tenho, mas eu tenho que sair do dragão. É melhor do que... Realmente, aquilo não é desse plano. Que bolinha, peraí. Que bolinha. Temos? A bolinha do luz. Ah, sim, a pedrinha. Foi mais forte que Tenebra. É. Aquilo é pode bizarro. Ser uma pedrinha de... Plane Shift. A Forked Metal Rod. É. O que é Forked? Forquilhado? Fork é garfo. Fork é deve ser alguma coisa trabalhada mesmo. É, em forma de dente. Pode ser assim. Bastão de metal tem que ser. Tem que ser um garfo de alguém daquele plano que se alimenta com um garfo. Nossa, beleza. É, ver o cara comeu lá e gostou, lembro. O nível da dentadura. Ele copia na mão. Ele tem a dentadura dele é de ouro. Ele tem 250 dentes. Celerim, mandar a Toff, é seu plano. Ou se ninguém quiser, alguém pode fazer a força no meu lugar. Bônus action, eu viro normal. Pergaminho, até mais forte. É pra 7 pessoas. Até 8, eu e mais 7. A gente tá em 8, 3. Tá em 9, mas. Eu posso fazer a força no meu lugar. Não, alguém mais. Eu acho. Murray, qual é o plano? É só essas duas opções. Se ficar em consenso, fizer o plano dele. O plano do Celerim de mandar a Toff. Eu vou entrar em Berserk pra fazer uma força sobrenatural. Ah, pera, que eu esqueci que eu tenho forma etérea. Vamos ver se. É uma pessoa só. É uma pessoa só. Ele alivia bem mais a força que ele ia fazer. Celerim. Lisbeth. Esse do teletransporte dele é interessante. O plano do Theo também achei. Não, mas ele não. O plano do teletransporte vai ficar pessoas pra trás. Duas. Porque vocês vão deixar o bichinho e assim ele vai ficar, óbvio. Não, então seria um 3. Mano, por que você deu esse bichinho? Por quê? Quem vai ficar com esse ali, o bichinho? Não são 9 pessoas? Não, são 8 pessoas. Dois do pata de urso, 9 do jogador e mais 7. Se for você mais 8, dá em cima. Ah, mas o bichinho a gente não considera uma pessoa. Então ele vai como mochila. É como carga. You and up to 8. 8. Dá. Acima de 8? Eu e até mais 8. Então, ok. Tá. Ok. O agravante desse plano. O Celerim tem que se transformar de dragão, pegar o pergaminho na mochila e usá-lo. Eu posso dobrar a minha força? Eu acho mais fácil a gente ir lá na alavanca. Então, o custo de pontos de exaustão? De verdade. Por mais que talvez essa seja a opção que o Jeff falou que vai dar, que ele pensou que vai dar certo. Verdade, você confiaria na alavanca que tá quebrada? Você tá lá, eu confio. A alavanca tá quebrada. Você demora quanto tempo pra consertar uma alavanca no turno? Não sei. Eu preferia tentar um teletransporte do que. Eu também. Numa eu acho bem mais arriscado. Bem mais ou bem menos? Bem mais arriscado o teletransporte ali. Você vai gastar uma ação pra quanto tempo você gasta pra voltar do dragão? Zero. Certo. Quanto tempo você gasta pra pegar uma coisa na mochila? A minha não é mágica. Zero, é interação com objeto. Interação com objeto. Né? É meu movimento. E quanto tempo você vai gastar pra fazer a magia? Uma ação. 6 segundos. Ou seja, só é uma ação. É mais seria praticamente o mesmo caso da Toff lá e puxar a alavanca. Aí é rolar dados. Como assim? Teleporte requer uns dadinhos pra chegar no local. Chegar no local, exato. Okay. Pode falhar o local de vocês saírem no mesmo lugar que vocês estão, por exemplo. É. Ou a gente mereceu morrer. A gente mereceu morrer. Ou no meio de uma parede. Não, no meio da parede é bizarro. No meio de uma parede dói, hein? Você tá numa caverna, mano. Dependendo onde você pensar. Mas o transporte não é, tipo, vai pro local que ele tá. Não, você rola uma porcentagem de dado, acho. Tem uma porcentagem. Você chama também de porcentagens. Porcentagem que você quer ter o local que você vai cair. Exato. Legal, bom, de onde você na gente? Você escolhe um lugar e você vai parar ali perto. Não vai querer dizer que você vai falar no local. A maga usou, a gente vai sair em Ronde. A gente caiu um pouquinho embaixo de Ronde. Você faz? Lá em cima da pressão de mago. Por que senão? Aqui pra frente. E se você errar ali? Ali é pequeno espaço. Quanto a gente consegue enxergar assim à frente disso? Quanto a gente consegue enxergar à frente disso? Era só um minutinho. Tipo, tem um monte de local pra mirar, né? É, tem que ir lá em cima, a gente não aparece em parede nem fudendo. Será? Gente, só que é um túnel, não tem lugar pra gente cair, né, gente? Por que tá falando de cair? Você tá falando teleportar no meio da parede. Ó, a chance do teleporte de vocês cairia no... O que eu estou vendo agora, seria um target, né? Um target description. Não, vendo, visto casualmente. Você tá olhando pro lugar que você vai querer ir. Tipo, ali na frente. Que é ali na frente. 54 ou vocês querem ir mais além? Mais além que vocês enxergam, 100 metros pra... 100 metros pra frente aproximadamente, que é onde tem uma escada que desce. Na verdade, caso da porcentagem seria... Ou seja, tem que tirar de 54 a 100 na porcentagem pra conseguir cair no local exato. Tirar entre 44 e 53 vai sair off target. É um D10 vezes um D10% da distância que você viajou. Quer dizer, ele pode teleportar e voltar pra cá. Voltar aqui. Não, pode cair pra fora da montanha. Mas pode cair pra fora da montanha. Um monte, na verdade, que a gente poderia ir, que é até onde a biologia já fica. O Miss Rap, né? A gente ficou tipo, bum, direto. Aí é Aí é good. Só que aí a chance de cair longe é maior. Como é que é? O mais longe que a gente pode ir, na verdade, é no local onde a bruxa tá. Ou até onde a viu onde é. Não tem que é good é ruim, porque... Mas você não sabe o que é perto dali pra você saber o que vai acontecer se você não, tipo... Então, não, você quer ir pra lá direto? Não, tipo, no que você falou mais longe que a gente poderia ir não seria as escadas, seria onde, até onde a viu. Não. Seria a vila de Onça. Não. Você tá olhando errado. Você vai ver qual que é a categoria do local pra onde você quer se teleportar. Sim. Categoria é visto casualmente, é você tá olhando pro lugar. Se você quisesse ir pra bruxa, você rolaria os dados nessa view de Wands. Sim, é o que eu falei. Entendeu? Qual que é mais fácil que aí? Qual que é mais fácil? É ir imediatamente pra frente, pra trás, um local que vocês estão familiar. Que aí é de 54 a 100%. É a chance menor de você cair fora. É o que ele tá as duas, a chance de você ir pro local. Aliás, minto. É o local muito familiar. Que é de 25 a 100. É, então a chance de. Porque é muito familiar porque a gente tá olhando. Vocês estão olhando pro local, o local tá perto ali. É, então você joga um dado. Se você tirar entre 25 e 100, vocês vão cair no exato. Então, tirar de 14 a 24. Cai um pouquinho longe. Sai um pouquinho longe. Se cair entre 6 e 13, cai longe, fodeu. Cai numa área similar em qualquer lugar que eu quiser. Munho! Aí morou! E entre 1 e 5 vocês vão tomar dano. Cai no meio da parede. Cai no meio da parede. Vão tomar dano e permanecer no lugar. É 3D10. Não, os 3D10, beleza. O problema é que a magia falha, né? Vocês ficam no lugar. Isso fodeu. Aí então usa. Vai ser um azar do caralho isso. Ele usa. Entrar na rocha, sair da rocha. Mas o pote lá que é rocha. É, aí tira um de novo. Eu acho que é a melhor chance. Quer fazer? Faz uma roladinha aí, testa, só pra ver. Onde vocês sairiam num descendo. É. Eu quero rolar também, só pra ter certeza. Ele dá 49. Aí, ó. Sairia no alvo. 22. 22, ele já sairia fora do alvo. Sairia fora do alvo já. Vamos ver. 4. Nossa! Mortos! Eu ia ficar. 70. 7. Morto também. Só que dois deuses já agiram. Calma. Por um ponto de vista. É, a medusa pode ser ajudou gente. Agora sim. A medusa pode ser ajudou. Puxa o poder orco reroll, 74. Eu tirei 94, sairia bem. Ó, eu vou usar a intervenção de E aí, vocês querem tentar acionar a alavanca ou vocês querem teleportar? E se for você de novo? Deu, hein? Deu, hein? Porra, alguém aqui tá com 13. 13. Eu vou fazer a força extraordinária. Não, seriam duas pessoas que eu parasse que fosse fazer. Seriam dois planos sendo executados ao mesmo tempo. O teletransporte e a vida na lava. Ah, tem. Vocês querem ter você testar as duas coisas? Por que não? Eu sou teleporte primeiro, mais fácil. Sim, não, mas eu acho que tem que ser simultâneo. É só uma ação. Sim, ele faz força e ele faz o bagulho. Se não sumir, ela vai. Hã? Se o teleporte falhar, ela vai. Mas cada um vai jogar uma ou um só vai jogar pra todo mundo? O conjurador vai jogar pra todo mundo. Agora sim, peraí. Agora é o seguinte: se eu usar o ponto herói, certo? Eu poderia usar o pulso de ação valendo pro grupo? Caso o teleporte falhe? Como assim valendo pro grupo? Não, eu uso o pulso de ação, certo? Recupera a ação. E faz a ação dela. Fazer a ação da Toph. É, fazer ela ir correndo. Toma aí. E puxar o alavanca. Iniciativa. Cara, você passar o pulso de ação pra um outro personagem, é isso? Isso. Com o ponto heróico. É. Okay. Ou que tal a iniciativa ele age primeiro? Vai fazer primeiro. Então, se falhou, a iniciativa dela depois não vai dar pressionar. Não, mas aí vai ser duas ações. Não, a ação dele é a ação dela. Acionar ela, o que tu usa? Tá na mesma. Ainda ação grupo, ação do grupo. Ação de grupo. Ação de grupo. Ainda tá nos mesmos 6 segundos. Tá nos mesmos 6 segundos. Mas você mora pra saber. Se não foi, é uma avaliação. É tipo instantâneo. O mestre não vai deixar. Tenho certeza que ele não vai deixar, porque isso aí a gente vai, tipo, achando que Sabe, ele vai fazer aquele conjunto. Já deixa ela assim, tá segurando. É, operar mecanismos. Já deixa operar mecanismos. Sim. Falhou, ela corre. A ação de grupo tá igual. Não, ela já começa a correr agora. Não, Raul. Não, ela libera antes. Gente, teoricamente, pra acionar essa alavanca, o melhor seria eu. É, o que eu falei, porque você sabe mexer em alavanca. Não, porque, tipo, a Top não sabe. Você não sabe mexer em mecanismos, tipo. Não. Sério, você tá perguntando isso? Eu não sei a sua ficha, meu bem. Eu não sei. Não precisa nem da ficha, só você ver a pessoa. Ela é uma cega, ela só sabe mexer em um mecanismo, bem gato. Ah, não sei, mano. Ela tem uma percepção foda pra caralho. Tá, ela percebe as coisas, não quer dizer que ela sabe negociar. Ela não sabe negociar. Então, é o seguinte. Eu teoricamente, sou muito bom com isso. Nossa, que desespero com vontade de falar. Só que a pessoa que a poção não está com você. Hã? A poção não está com você. Bom, eu teleporto 9 metros. Ela tem poção também. E como? Ela tem poção de velocidade também. Tem mais 50 metros aqui. Gente, para. Não tem 50 metros, você fumou? Tem 15. Tem 15 metros? Você consegue correr até lá? Eu posso teleportar 9 metros e corro o resto. 9 metros são. 6 quadrados. 1, 2, 3, 15. Mano, você tem 15, eu teleporto 9, corro mais 9 e já deu os 15. É que você não pode correr, você vai ter que se arrastar. Por quê? Porque eu tá aqui na tudo. Ah, porque tá muito baixo. Essa é a questão do haste. É. Mas dá, se ela for. E a questão haste na Toph é porque a Toph é que tem que ter um deslocamento básico maior. 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Já a altura da Ciri, 2 metros e 20. Eu tenho 70, palhaço. Tá vendo? Na verdade, quem teria os maiores deslocamentos seria eu e a Toph. O problema é que você é grande e a Toph é pequena, igual ele tá falando. É, eu acho a vantagem ficaria no caso da Toph. Porque pra mim eu consigo me arrastar no meu lugar. Com as habilidades do Ranger. Ah, é alguém grita, puxa esse negócio pra baixo. É. Negócio mas quebrado. Tá quebrado, mano. Esse quebrado. É o problema. Vocês estão vendo quebrado. Então. Hã? Vocês estão vendo quebrado. Não. Sim. A ilusão mostra. A ilusão não tá mostrando quebrado. Mostrando assim, já falou que. Depois que ela falou, depois que a falou. Gente, mas a gente. É. Mas tá vendo duas. É questão, a gente tá vendo duas alavancas então. Não, para aí, Jeff, a ilusão tá mostrando ela normal. Você não sabe, pera, mano. Vocês estão vendo uma alavanca quebrada. Só me limito a dizer isso. Mas então, antes a gente chegou de outro jeito. Posso? Antes a gente chegou de outro jeito. Não, a gente não percebeu. A Toph não vê nenhuma e não. Não, é essa. Mano, eu tive 28 no teste de percepção. A Toph não vê nenhuma nem outra. Mas ela pode sentir. Que a alavanca tá quebrada. Quando eu vi a alavanca, a alavanca inteira tava quebrada. Quando eu olhei deitado no chão. Que eu não tava segurando, não tinha tensão em mais nada. Eu olhei a alavanca. inteira quebrada. Tem Alzheimer agora? Tem Alzheimer. Eu esqueci dois segundos atrás. Acho que você tinha visto ela inteira. Eu olhei, ela não tava segurando, tava só olhando. É tipo aquele estado que você faz assim. Quando você falou ali, só falou pra vocês, vem ela. Só olhando, sem vergonha. Eu tava deitado no chão, não fazia nada. Mas você não tava ouvindo a sinal harmônica. Tava olhando pra bruxa, olhando pro resto do grupo. Não, mas a gente não tem essa percepção. Não posso saber se ela vai estar quebrada ou não. Isso é indeterminado. Vocês não sabem se a alavanca quebrada é uma ilusão ou real, se vocês viram uma ilusão e estão vendo a coisa certa agora, ou se vocês não tinham se atentado a esse detalhe, e quando a Ciele falou, aí vocês prestaram atenção agora. Mas a gente não sabe do anterior, porque você não quer falar pra gente. Exato, não vou falar. Mas ele não pode falar, senão estraga o bagulho todo. Mas é uma coisa que a gente viu. Teoricamente você não prestou atenção. A gente não prestou atenção se ela estava quebrada. A gente não prestou atenção se a ilusão era quebrada, se a ilusão era... Tipo, a situação é assim, Rafa, visão estreita, fazendo força pra caralho, ó, uma alavanca, vamos até lá. Aí você fala, não, tá quebrada. Aí vocês prestam atenção. Mas então, eu já teria prestado atenção antes, porque se é a nossa salvação, eu já... Não, não é a nossa salvação, porque tá quebrado. Mas também a nossa salvação é não deixar o peso. Você chegou e falou, ah, gente, tem uma alavanca aqui. Ok, teste de memória, então. Que teste de memória? Teste de insight. Gente, seguinte, os dois vão parar de segurar, o resto segura, ela vai primeiro. Se a alavanca não funcionar, ela teleporte, beleza? Fechou? Uma coisa contra? Feliz? Ok? Quem é ela? E não toma velocidade. Mas ela chega até lá? Toma forma gasosa, 300 feet. Se você não chegar em 300 feet, eu te bato. Tá, ela tem mas a questão feet, é. Não que ela vai ter com 300 feet. Tá, ela ganha dupla pulsação pra ela pra ela fazer mas ação. Mas a questão é, você pode pensar mais respeito? Exato. Não fala 300 feet. De forma gasosa? Mas é até acabar com não, forma não, gasosa. Não, não pode. Emoção. Falou pra você. Como é que é no livro? É uma emoção, né, a magia. Você não vai poder quebrar a concentração. Então, vocês já tomaram a poção de forma gasosa? Não. Não, então não vou então, a gente não sabe. Mas a gente tomou uma de voo. A de voo poderia cancelar? Aham. A de voo pode cancelar o quê? É, a gente poderia cancelar a poção no meio. Eu tenho a minha resposta, mas eu vou olhar no livro. Sim. Eu acho que não. Eu também acho que não. Porque, tipo, não. É uma poção. Não, na magia fala que se você fizer coisas pra atacar essas coisas, você cancela a forma gasosa. Cancela a forma gasosa? É, lê aí na magia. Peraí, você... Como que a forma gasosa ataca? Então, se você for atacar... Com sufocamento. É tipo o santuário. Eu não, é meu santuário. A magia. Se você for atacar com forma gasosa, não vai acertar, só isso. É invisibilidade. Mas se eu ataco, se eu que estou na forma da gasosa, atacar. É com quatro gás ataca. Mas é só pensar... Sufoca, sufoca. A forma gasosa é uma espécie de invisibilidade. Você tá invisível. Se você atacar, você não tá mais invisível. The only actions a creature can take in this form are the dash action or revert to its normal form. Você não pode atacar. Você não pode atacar. Não tem como atacar. Você vem? Então a gente não tem como resolver. E como é o deslocamento? Não, o deslocamento é 300 feet, mas esquece. Nem com a poção se der. Reverter dessa forma toma um minuto. O tempo que você fica incapacitado e não consegue se mover. Beleza! É, tipo, criando a forma de novo, parece. Mano, eu vou usar a de voo, porque então. Porque se você jogar, você vai usar o então. Ou voo. Quanto que é de voo? Você só chega, mas eu acho que você não tem... Voo é 18. Tudo, então, só ir. A solução da poção seria o haste. Eu consigo voar sentado de pé. É uma poção, não tem outros de asa. Não sei se você consegue voar nessa altura. Mas a questão é a altura que você tá. Você tem haste, ela tem haste. Certo? Não. Não tem haste. Quem tem haste é ele. Eu tenho uma poção de haste e a Top tem outra. Então, por que você não falou que você tinha essa poção de haste? Os dois estão vendo agora haste. Ele falou que ele tem uma de haste. Os dois conseguem vir aqui? Você falou que ela tem a poção de haste também ainda. Ela tem a poção de haste. Os dois conseguem vir aqui? Consegue. Com a poção de haste. Eu acho que seu bicho vai morrer. Talvez não. Terreno dificultoso. Haste, você dobra, usa dash e vai. É. Só que de vilão de todos é metade, exatamente. Tá, mesmo assim, acho que é um quarto. Ela chega, velho. Mas o haste você dobra o. Tá, você vai andar o normal, você consegue chegar. Não vê se você consegue dar dois dash. É, você tem uma ação extra pra dar um dash. Quádruplo. Só que aí chegar lá não consegue ser uma alavanca. A questão não é essa. Gente, calma, gente, eu posso teleportar 9 metros, ando com o haste 9 metros, que seria um dash, tá? E tento mexer na fora da alavanca. Enquanto isso, ela também vai saindo. E se as duas tiverem, eu pego um transporte se não der certo. Mas não, não pra ele mesmo, gente. Aí três pessoas vão ficar segurando. Sabe o que meu ou? Sabe pra quem? Então pessoas, só tenta correr. Não, sabe pra quem? Só tenta correr e ver se dá certo. Se não der certo, a gente quem morre. Quem vai fazer a terceira força sobre-humana? É, se não der certo, a gente vai segurar. É muito peso, é muito três peso. Pessoas para segurar. Você já tem uma que corre. Você já tem uma que corre. Eu já vou parar de segurar pra teleportar. É, não dá pra passar esse tipo de posição. Ele e ela vai segurar. Sim, eu entendi. Mas é que se eles derem errado, a gente morre. Não, tipo, o primeiro o voo é interessante, você consegue deslocar rapidamente. Exato, por isso que eu falei só que você não tem um deslocamento aumentado. Ah, não, o voo não. Você fica 18 no pitch. Você chega 7 metros. Mas o meu já é 9, o meu já tá 7 metros. Se ela tenta transportar e usar o haste, ela chega lá em. Consegue. Então, isso que você vai passar de voo, vai pra 18 metros. Exatamente 12. Dessa vai pra 18 metros, de voo ou não? E aí a segunda ação pra final, dá certinho. Não é fácil, é certinho. É muito pouco. Eu contei. Dá 12 certinho. Opa, é coisa se falhar se o primeiro teleporte. Tem outro perdão, com a velocidade, só você chega exatamente na hora. Mas não é que isso. Não, porque é 15 metros. Tá, mas se ela fizer haste? Não. Se ela fizer haste? Não, mas ela usa a velocidade. Não, porque tem esse fator. Então, vai pela metade. Eu contei, tem 2 quadrados. Tem 2 quadrados. São 15 metros. Usar o segundo. 15 metros, não são 15, são 2 quadrados. Da onde se ele tá? Eu contei os quadrados. Mas eu falei, o candango falou pra mim que era 15 metros. Você contou da onde ela tá? Ela tá aqui, ó, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. 12 quadrados. Você consegue dar 12 quadrados certinho? Ah, ok. E aí você usa a sua pontuação. Não são 15 metros. Não são 15 metros. São 18 metros. 18 metros. É o que eu tinha falado. 18 metros. 18 metros. É porque o Diego passou pra mim 15 metros. Não, mais próximo. Ah, desculpa, eu falei 15 metros, mas eu não fiz a conta. Erro meu, erro meu. 18 metros. Você consegue certinho e usar só um bônus pra acionar a alavanca. Não, não. Acionar a alavanca. Com o haste, eu já vou ter uma ação de haste. Não. A ação dele é uma ação. Sim, eu tenho uma ação de corrida. Eu falei assim, a mais. Ó. São 18 metros. Ela vai andar metade. Sim. Né? Então se ela vai andar, na verdade, 36 metros. Sim. Qual que é o seu deslocamento? 9 metros. 9 metros. Com o race, você pode dar 2 dash. Só que, Jeff, dessa vou dar um dash só e vou teleportar mais 9 metros, gente. Qual é o problema de vocês? 6 quadrados ela vai sozinha. Então 6 ela vai. Ela tem que correr mais 6. Então vai, daria 6 quadrados, dá 18 metros que eu tenho que correr. Não, vamos fazer melhor. Ela tem teleporte. O deslocamento que ela tem que percorrer são 36 metros. Mas ela vai teleportar ao início, né? Eu vou teleportar 9 metros. Vai teleportar 9 metros. Ou seja, que ação gasta o teleporte. Bônus action. Bônus action. E aí ela vai ter mais 18 metros equivalente pra correr. Que é o haste. Que é o haste. E aí na minha ação normal eu faço o que eu tenho que fazer lá na alavanca. Eu entendi porque você tá discutindo isso. Calma. Onde está a poção? Na mochila mágica. Na sua ação você vai gastar tomando a poção. Não, se a gente falou que a gente não gastava uma ação, eu vou tomar a poção. A poção tá aqui, você faz assim, ó. Mas a poção tá na mochila. É mágica. É mágica a mochila, eu vou procurar lá dentro. Toda vez que a gente gastou a ação, foi assim. Não vem me engrupir, não. É o meu Dex. Toda vez que eu peguei a poção de cura, eu peguei da mochila, minhas bolinhas, por isso que é uma bônus extra. Só pego uma ação pra pegar e uma bônus extra pra jogar. É assim. Compensa. Você faz um porto de velho. Você consegue lutar e tornando um copo de bebida. Por que eu não vou tomar uma poção? Porque o copo de bebida tá em cima da mesa. Esse aqui, como se fosse a minha mesa, tá aqui, ó. A mesa tá aqui. Calma aí. Não, dá, então bora, volta. É. Não dá, teleporte. Vai ser isso? Não, você falou que ela não consegue dá. Fazer o negócio, não, senão vai a Toff. Atrás. Se ela não conseguir, hã? Vai a Toff, porque a função da Toff tá mais acessível. Não, tá, é. Não, é uma coisa. Não, é, a Toff tá no é a mesma ação pegar do cinto e pegar da bolsa. É, não é isso que tá vendo. Se for a mesma ação, ok. Ah, o item que você quer pula magicamente pra sua mão. Exato. Se for isso. Não, é isso, é igual a minha Java. É pula magicamente pra mão. Senão eu vou ficar procurando um espaço eterno lá. Igual a bolsa da Hermione. É igual a bolsa de mulher. Tenta dar tchau, você senão quer. Você via só pra guardar muitas coisas. Mas não coisas necessárias. Tipo só, ó, armas. Recuperar um item da mochila requer que você use uma ação. Puta, eu falei? É só pra você guardar então a gente muitas usou coisas. Errado, tipo, a toda vez. Whatever. Porque toda vez que a gente pegou poção pra tomar da mochila... A gente nunca usou uma ação pra pegar uma coisa dentro dela. Foi errado. Tá bom, mano. Foi errado. Por isso que a gente tem que... E isso valeu pra todos vocês, certo? Não, então, porque só eu fico com a mochila. Então deixa de valer. Não, mas a regra com a mochila normal deve ser a mesma coisa. Vou deixar de XP. Então vocês roubaram duas vezes, pode né? Pode dar XP. Porque se todas as poções estavam na mochila da Cieira... Vocês roubaram porque vocês... Muitas vezes. Muitas vezes não, foi você que falou que era não, assim. Mas aí eu disse pra dar pra usar o poção. Não, mas ele tá lá do outro lado, ele fala não, assim, quer dar poção. Não, toda vez que eu usei poção da minha mochila. Mas tá bem vou errado. Pegar pra dar pro candango, vou pegar pra tomar. Agora corrija, agora a gente faz certo. Ok, vamos fazer o certinho agora. Vamos fazer certo. Sim, sim. Você gastou uma ação pra pegar um negócio da mochila. Tá, eu poderia usar a poção. Por que, que ela é mágica e pula na sua mão? Porque se não fosse assim, você ia gastar 10 ações sim. pra achar alguma coisa dentro dela. A minha aljava já não gasta ação. Graças a Deus, porque senão... É, porque é uma aljava, né? É, ridículo, né? Eu só ia achar a flecha dentro dela, né? Você não vai botar outra coisa dentro dela. Aqui, então. Só tem flechas, em compensação na bolsa dela tem moeda de ouro, tem poção e tem pá. Na aljava pode colocar flecha, lance e azagaia. Sim. É tudo... Em compartimentos separados. Você só o compartimento que tem flecha. E quando a gente quer curar alguém. Não vai o compartimento de azagaia de flecha. Mas puxa a flecha e só tirar e conseguir chegar até a pessoa. Puxa a flecha, puxa o que eu quiser. É diferente. Bom. Vocês vão fazer isso mesmo? Não. O único... Gente, se vocês quiserem, você vai estar com raise. Ação nela. Sim. Essa ação bônus vai ganhar. Ganha. Vai ficar por elas. Vai ter uma ação bônus do haste. Não, porque porque eu vou ter uma bônus action. Eu não vou ter uma ação toda no mexer uma alavanca. Mais uma ação. Tipo assim, tem a sua ação. Sua ação que é? Pegar isso aqui. Isso, ação bônus a correr. São bônus. Não, aí você só ganha outra ação. Ação bônus. Com o rei, gente, você não ganha uma ação inteira completa. Não, ação bônus. Não, mas você ganha ou dash ou bônus action. Falou ação inteira. É. Gente, eu posso dar uma ação completa pra você. Sim, a gente dá uma parte de uma ação. Exato, ou seja, tem uma bônus action ou um haste. Se eu já gastei minha ação, não vai adiantar eu ter uma bônus action ou um haste pra chegar lá e fazer nada. Tem meu custo de ação que eu posso dar pra você. Não, ele não vai deixar. Ação. Ele vai deixar, não tá usando hate. Pegar e tomar a poção. Seria ação. Por que ele não vai deixar usar hate? 9 metros. 9 metros. Hate 18. O hate vai contar. É contar antes ou depois do terreno dificultoso? Não, o hate não dobra o deslocamento assim. Dobra? Dobra. Por isso que a Toff usava 144 metros por turno. É, porque ela corria, inclusive. Então, o hate dobra antes ou depois do dificultoso? Ele dobra, ponto. Então dobra. 9, 18. Então você vai andar 9 aqui. Vou andar 9. Normal. Só normal. Você tem mais 9 do haste. É, você consegue andar 27 metros. Tá, mas isso não quer dizer mas que mas aí minha ação já gastei pra tomar a poção. Só que são 37 metros. Não vai adiantar, não vou conseguir mexer na mas tem uma ação bônus. Você tem uma ação. Uma ação inteira. Não, então uma ação que você pode fazer algumas coisas. É atacar, você não, pode... atacar não, você não pode atacar. Pode! Pode atacar. Pode do ataque. Então você pode atacar a mesma coisa. Mas aí você usaria com bônus extra normalmente. Não, você ganha uma ação adicional em cada turno. Essa ação pode ser usada apenas para fazer ação de ataque, um ataque apenas, dash, disengage, hide, ou usar um objeto. Você só está usando como dash. Não, usa alavanca. Mas eu já tô usando o dash pra chegar na alavanca. Então não vai adiantar nada chegar lá. Não. Exatamente, é isso que a gente tá calculando. Você falou que dava automaticamente dash? Mas dá. Ah, já tem o movimento dobrado. A distância dá, mas isso não quer dizer que ela vai fazer outra ação de falar. Então, não. Pelo amor de Deus, ela vai usar esse dash, mas se for o custo de ação... Não, se eu tô falando no deslocamento, não precisa dash. Ela não precisaria usar esse dash se ela não tivesse gastado ação pra tomar poção. Que a gente não sabia. Não faz sentido o que você tá falando. Faz, porque senão ela ia andar tipo 54 metros e não 27. Mas ela chega lá. Mas ela não vai. Ela vai chegar e ficar assim, ó. É, vai chegar e ficar parecendo um idiota na frente. Interagir com o objeto, ela não pode usar alavanca? Ela já usou a ação do haste. Não, não vou. Usou. Tá, peraí, eu acho que eu tenho. Não, peraí. Como é isso? Interação com o objeto pode ser usada pra. Eu vou explicar por que eu não vou usar o dash. Só isso. Ação especial. Certo. Com a ação dela, ela vai dar dash. Não, só a poção. Não, posso explicar é o que eu tô pensando? Vai. Ela pode andar normalmente o dobro, ok? Sim, então, 18. Então ela pode andar 9 quadrados. Porque a gente tem dificuldade. É, 9 metros. Perfeito? 9 metros. 9 quadrados. 6 quadrados. Sim. 6 quadrados. Ela pode teleportar mais 6. Sem usar dash. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou correr. Então ela chega com a ação da normal, dash. Normal. Sem usar o dash da ação adicional. Sem usar o dash da ação adicional, ela consegue chegar. Só andando, não usar normal. É. Sim, aí tem que torcer pra alavanca estar menos de 18 metros. Não, a sua, você tá exatamente a 18 metros. Tá aqui, ó. Ah, tá aqui? Tá, mas ele tava mais pra cá. Ou seja, ela tá aqui, teletransporta aqui. Não, dá exato. Dá de boa. Ou seja. Ah, dá de boa, quer dizer que dá. Ou seja. Exato. Pra deixar mais claro. Teleporta metade do caminho. E corre mesmo. Gasta ação pra haste, tomar poção. Não precisa. Aí anda normalmente a outra metade do caminho. E usa ação do haste pra mexer na alavanca. Dá. Dá pra fazer. Aqui pra mim a alavanca tava mais pra cá. Aí falei que ia ter que usar mais coisa pra andar. Mas não precisa. Inclusive, você pode usar o seu deslocamento normal. Você precisa usar o teleporte. Você pode correr em vez de andar. Não, porque ia usar ação. O teleporte é bônus. Não. Por que usar ação correr? Da dash a moção. Não, porque só o movimento dela vai dar 6 quadrados. Ela vai chegar no dash a moção. Dash a moção. Mas dá. Dá. Tem que fazer isso quando o movimento normal vai ser dobrado pelo rei. Tem que torcer pra chegar lá e acionar. Porque você não vai ter tempo de consertar porra nenhuma. Eu também espero que não. Mas o que ele tá vendo? Quebrar do quê? Tal coisa e sem. Tem um bagulho de ilusão na nela? Não, o que que está quebrado? É isso que a gente quer saber. É um buraco quadrado. Tá? Dentro desse buraco. Tá sem o pau da alavanca? Tá sem o pau da alavanca. Putz. Nossa. Tá assim, ó. Vou enfiar meu braço lá então. A gente ter feito esse plano. Mas a alavanca sem pau é nada. Aí tá aqui. E aqui, ó, deveria ter o pau da alavanca. Mas não tem o pau da alavanca. Agora, outra pergunta. Como que a gente viu a alavanca? Pelo ângulo, né? Como que a gente viu que era uma alavanca? Exato. Como que a gente viu a alavanca? Eu não sei. Tá, um mecanismo lá. Tinha alguma coisa ali na parede. É que vocês estão tão desejosos pra encontrar uma solução que vocês olharam e viram: ó, uma alavanca! Papoiou! Já posso rolar o DC? Pode rolar. Pode? Agora, só o local que vocês vão querer. Pra lá! Pra lá? Porra! Então, pra onde? Aqui. Desenha o resto ali pra gente ver o que tem. Corredor, até o fim. Ele mira, falou, corredor até chegar na escada. Mira no meio do corredor. Até chegar na escada? É. Você quer pegar meu bastão e... Um pouquinho antes da escada. Mano, enfia a mão. Vai fazer o teleporte, então. Mano, se fala, não adianta tomar. Enfiar a mão, precisa... Até o teleporte vai quebrar lá. Foda-se. Sim, quem vai... Vou passar pro sujeito. Foda-se, mano. Ok, Murin entra em estado berserk. Fazendo aquela puta força pra cima, tá? Vocês sentem aliviar um pouquinho de nada o peso de vocês... E depois o peso aumenta quando o Celerim encerra a ajuda que tava dando a vocês. Por que você vai ter que fazer transforma. Outra? Porque não tem pau lá na boca. Você vai se roubar aí. E? Gente, eu acho que eu tenho uma solução um pouquinho menos mortal. Você tem que consertar a alavanca. É, reza pra não dar uma 0,5 nesses dados. Mano, se fosse só enfiar o pau ali, mano, eu tenho mais 12 pra fazer isso. Arriscado sair duas vezes, né? É, você não tem ação suficiente, amigos. Gente, eu tenho um. Não, ela tem ação pra ir lá. Eu tenho ação pra ir acionar a alavanca. Eu tenho uma coisa aqui de round que pode nos ajudar. Eu não consigo acionar. Teleporte. Não, consertar uma alavanca em uma ação é impossível, gente. Impossível, você tem que abrir o bagulho. Ela teria que ir lá e de alguma forma forçar a alavanca. É. Pegar o bastão e eu começo a meu perder. De alguma forma, forçar a alavanca. Penso... Vai pro teleporte mesmo? Não, já foi. É. Já foi a tua. Eu tô cagado, mano. É o 62. Espera, calma. Até a música parou. Só ver se o mestre vai deixar, né? É. Se não, deixa o jogo da gente. Tá gravando essa porra, hein? Vamos olhar. Não precisa despecar o ursinho. Eu tô escrevendo livro. Mano, acho que eu vou pensar até no. Tá gravando nos dois. Cima, não, Mercer. Opa, já passou 3 horas, hein? Não parou nas 3 horas. Não parou. Vou até pensar no nosso personagem, mano. Eu vou fazer agora o Elfo Arqueiro. Tá legal. Vocês vão existir sem o Celerim, então. Sabe que eu vomi muito. Teste de força de todos. Eu vomi muito força? Se a gente for pra lá e acontecer alguma coisa no teto do lado do corredor. Sobre o Jeff, tô fazendo a força pra suprir a dele. Sim. Façam um teste de força, todos e vocês. E o Patati também. Tá? Hã? E a Lisbeth também. A Lisbeth também tá fazendo. Falei. Eu falei. o Juiz passou. Ah, por que você jogou um D12? Não, você dá 4. Eu jogo no normal ou com vantagem, Jé? Deu 23. Ah, o Pato Juiz joga com vantagem. O Pato Juiz joga com vantagem, não joga. Mas só força? Só resistência. Mas não, tem de habilidade também, não é? O Pato Juiz joga com vantagem. O Pato Juiz tá ajudando vocês também. É, ele joga com vantagem que ele tá em. Força de teste. Vantagem, teste de força. Vantagem, teste de força. Resistência e força. Eu have advantage, é um de check. Vocês dois jogam com o teste com vantagem. Quem falhou? O Griel e o Théo, por enquanto. Eu tirei 6. Ah, o Jeff. Porque era dano de irritação. Aquela cobração. Ok, rola vocês dois. Não, rola só eu, porque ele tem menos 0, tem mais 5. Vai que, né? 19 aí. Ah, mas assim, Atlético. Passou. Eu não. Murray passou. Toff falhou. Já caiu. Passou aí ou. Por que você caiu? Qualquer dano que ele eu caio. Calma. Calma. Se metade passou. Eu tô deixando avisado. Calma. Calma, gente. É, a metade até agora. Ela caiu ainda, né? Ela caiu. Ainda não. Chuta a boca. O Pato Jurso passou, né? Pato passou? Pato passou e eu passei. E a Nisbet passou também. Nisbet passou também. Passou. Só o Théon falhou. E a Toff. Tem quanto? E a Toff. Os dois tem que enrolar. Menos um. Enrola aí, Rafa. Enrola um. Um dos dois enrola. Os dois. É, tem zero de força que menos. Faz a Toff todo mundo. Só falta o Théon e a Toff passar. Você vai somar em dois. Hã? Joga pra baixo, joga pra frente. Joga pra baixo. Deu menor. 9. Mais 0. Falhou de novo. Tá, vocês dois estão com nível de exaustão pra suportar o Celerim. Vocês querem suportar os outros dois? Que falharam? Mas ele precisa virar Berserk ali, exaustão, já coitado. Tá, eu acho que o Pato Juiz deveria pra segurar. Segurar mais alguém. Forte, mas ele ia ter a força, mas ele ia ganhar de exaustão de qualquer jeito, só por segurar. Eu ia ganhar essa exaustão, mas não ia dar certo. Pra especificar a força que eu vou fazer. Um roleplay pra força. Aumentou a força dele, ó. Só pra ele passar a dificuldade. Mas aí ele ainda toma. O coeficiente da pedrinha não tá ajudando? Não. Que porra. Eu pego os alstons. Não, você não tá fazendo. Ó, os três estão fazendo o Pata de Urso, a Lisbeth e o Murray. O quê? Eu tô segurando, né? Estão fazendo acima do limite deles. Já ganharam um nível cada um por causa. Ah, quero ganhar um nível também. Não tem que sofrer pra segurar mais. Tá. Pata de Urso vai ganhar mais. Mais um nível de exaustão pra fazer o Théon passar no teste. Então, perguntei se não podia fazer fogo, não? Não posso? Não posso pegar exaustão pra quer fazer também? Mas eu pretendo nem fazer o cliente. Não, mas você vai usar. Você vai usar pra fazer a exaustão? Sim, não perdeu. Ele tá com dois. Exaustão. Exaustão maior. Tira um. Nossa senhora. Ok, Griel, você vai fazer esforço sobre humano? Fiz. Mete o nível de exaustão. Já é esforço sobre humano, só acho. Ok. Beleza. Então, 1 e 2. Vocês rolam de novo com vantagem agora, que os caras estão ajudando. O primeiro nível de exaustão é. Bom, vocês passarem agora. Exatamente. Até passou. 17. Ai, menos 16, passou. 17, não, 18. Ah, 18? Menos 2. Não tem Atléticos, né? Não. Olha aí, ó, o meu fucking dado, falei. Eu tô ajudando, porra. Conseguiu? Passou todo mundo. Ok. Então vocês conseguem resistir sem dano. O Celerim destransforma, puxa o pergaminho e. Olha, isso daqui vai nos ajudar de um jeito menos mortal. Tá, fala menos, faz mais. Morre, caralho. Já pensou no local de começar no pergaminho. Ok, o pergaminho tem 14 páginas. Outro teste. Caraca! É uma ação pra mim, 14 páginas. Caralho! O cara é flash. Passamento 15. Entre linhas 15. Quantos serão teletransportados? Eu e até mais 8. Eu e você mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É verdade. Cadê o dragão? Ele já vai ser no chão. Posicionem-se lá. Do mesmo jeito que estava. Agora sim, do mesmo jeito que estava. Não pode dar perto dessa alavanca aí, porque se cair outra perna, nós já aciona ela. Olha a alavanca, vê se eu consigo consertar fácil. Vocês bugaram o sistema. Eu vou olhar a alavanca. Vocês saem lá do outro lado e a pedra. Cadê a Lisbeth? Tá aí. Esmaga. Me jogaram. Esmaga o sol. Ah, tá. A pedra esmaga. E aí vocês olham, a bruxa tá... Ah, que droga. Parece que vocês escaparam do portão. Nossa, da traição. É, depois... Dá uma flechada. Briga interna. Dá uma flechada, Guilherme. Joguei uma flecha. Não tem problema. Meus emissários... Mas seus emissários. Matou os emissários. Tá, mas é. Meus emissários. Seus emissários. Pergaminho de teleporte. A gente tem outro, viu? Pergaminho de... Vocês têm mais um. Tem mais um? Tem mais um. Ah, tá. Tá com quem? Ganhamos mais um, Chilo. Pô, vocês já tinham. Então já tem dois agora. Você pode agora repassar aí pra mim? Que acabou minha carga. Vocês têm só agora. Não, tem mais um. Vocês tinham pego dois, não é? Dois. A gente tem mais dois pergaminhos de mais dois, então. Dois pergaminhos de teleporte. Vocês tinham três. Um agora. Não, eu só devolvi. E eu sou o único que pode usar, então eu abri o segundo. Eu dou mais um pra você. Que tu abriu aquela porta. Ok, mata o globo. Ele desaparece no ar. Faz. Será que eu sou o que vocês iam fazer agora? Vai descansar aqui, recuperar a vida. Estão exaustos. Pera. Um, dois, três, quatro exaustos. Já foi de exaustão ou dois? Hã? Pera, caiu. Caiu. Eu vou lá na alavanca. Você vai na alavanca? Você vai na alavanca também? Não, vou olhar a pele. Eu quero ver se aquela alavanca tava mesmo. 5 metros de altura, Théo. O corredor tem 10, até a metade do corredor. E aí pro alto, você vê grossas correntes, tá? Que sobem num buraco onde a pedra se encaixa certinho. E que oculta um mecanismo de sustentação dela que você não consegue enxergar. A gente é forte! As correntes têm elos dessa dimensão, feitos por arames desse diâmetro aqui aproximadamente. Jeff, só antes que esqueça, pra não ficar chato, eu tenho um berserk. Sim, o Murlos está em berserk. O que é essa ameaça? Não faz isso. O Blizzard pensou, vou fazer nele já. Não, você tava indo na alavanca. Eu ia pra lá. Exato, por isso, você foi na alavanca. Você foi na alavanca, você foi olhar a pedra, o que você foi fazer? Subiu na parede. Subiu na parede, o que você fez? Ah, não, esse negócio tomou demais. O que você fez? Eu fiz o círculo mágico. Círculo mágico? E aí o Celerim lembra vocês, o Murlo está em fúria, o Murlo já está com o machado. Ele já tinha me avisado que o Murlo está em fúria, já sabia. Já. O Murlo já está atacando. Quem está próximo mais do Murlo? É a Ciere. A Ciere. A Ciere já saiu dali. A Ciere já saiu dali. Então, iniciativa dos dois, então. Vamos ver qual dos dois age primeiro. Murlo, vai ruim, Murlo, vai ruim, Murlo. Nossa, eu fui ridículo, tenho 5. Nossa, eu tirei... Tá, só mudado, ainda tem 10. Deu. 3, 5. Ok, ataque. Você tem mais um só, mano? Mais um. Ataque a CN, então. Mas ele vai errar, ele vai tirar um no dado agora. Eu espero muito. 19. Ai, total. Não, 19 total. Susto. Doença, hein? Ia cair mais um. 19 total. Ô, louco, quero ver ele. Não, ela não caía porque ela tomou dano em forma de bicho. É, eu tô com. Essa é a sorte de ter atacado ela. Você tá fudido agora. Se fosse 19, dano ia explodir uma bola de fogo em você. Hã? Ia explodir uma bola de fogo. É. Ainda bem que eu tô à metade. Mas ia explodir. Ia ser o dano. É, o dano de fogo você. Bola separada, já tá uma metade. Bola separada, por favor. Então toma. 1 dano de fogo. 1. É porque tá, é 1,5. É. 3. E. 1,5? Explodiu. Mais 12, mais 10. Mais 10. Então tenho. 4 mais 19. 14? É, 19 não. Total? Não. Tem mais quanto? Mais 14. Mais 14. Não. Mais 14, mais 10 da fúria. É, tá certo. Mais 4 da força. Tá certo. Não, mas pera, você atacou pra matar ela. Você tirou 5 do ataque e pôs 10 do dano. Não, para de ser cuzão. Pode somar mais 10 aí. Então pode tirar 5 no acerto. Ainda se tinha certo. Mas tem que falar antes de jogar. Não, você não esquece. Tem que avisar. Quando eu tô em modo berserk, eu acho que eu não poderia usar nenhum talento meu. Mas é o mestre que usou. É o mestre cuzão. Na verdade, o que você poderia usar era o ataque descuidado. Sim. Que está em berserk. Mas ele não usou. Não, na mesma, a gente tinha só de qualquer forma. Eu usei sim, 18 de dano, toma dano aí, faz sua ação então. É, 18 você vai continuar de indo lá. Você vira, ai, eu vou na alavanca. Aquela machadada no meio das costas. Filho da puta! Agora é a hora que você usar aquela magia que você tem, né? É, agora eu vou fazer o Blizzard Pessoa dele. Okay, faz como Person, rola o save de sabedoria. Com vantagem. Boa, Théo. Puta merda, mas 16. Nossa, passou. Passou, continua funcionando, amor. Seu CD é de assim, só no dado, tem mais 4 dados. Mas a questão é que se ela vai querer usar ou não. É, ela pode. Aí mais 4, 20, se eu lembro, será 18. Vai ser mais 4 sabedoria? Não, mais 4 banquete, né? Não, não, não. Então é só vantagem. Se for 16, ele falha. Ela fica 4. Porque se for 16, ele falha. Mas eu falei, eu falho. Ah, é a Lisa. Eu escolho. Eu vou, eu tô de mau humor. Eu escolho mais 4 pra ele. Joga a iniciativa todo mundo, eu quero saber como vocês vão segurar o Murray. Depressa has been planted. Deixa eu jogar o seu. Como hoje eu tô de TPM que se foda tudo com S4. Eu fiz um círculo mágico, vamos ver o que vai dar. Isso é 20? Eu não sei se daria pra... 20. 20 natural. 20 natural. Nossa. 20 natural. Não, 20 natural. Não seria o crítico, velho. É porque eu tô perto, então o dado tem que explicar que eu tô perto. Parte que você vê que você cai. Cara, você não dá 120 de dano no turno, meu amor. 22, Celery. Você não dá 120. Mesmo se tiver crítico. Tendo 12. Você vai dobrar os dados só. Tem mais um. 5 de 12. Quanto dá 5 de 12? Ele dobra. Se a gente tirar 12 em todos. Beleza, mas daí de Curse, mas daí de Fúria. Você não mata eu no turno. Você mata. Você não mata por causa da resistência à folga dela. Senão poderia chegar perto. Porque ia dar tipo 8 vezes 6, 48 no máximo. Então. 48, mais 5 negócios. Lisbeth, isso é um problema. Mas o círculo mágico requer eu, um minuto. Eu, senhora, eu vou, então, se você não tomasse 10 rodadas pra fazer, aí você poderia morrer. Então, então, eu então não dá. Ele joga o quê? Então, se dá crítico, ele joga uma bola de fogo, é isso? Sim. Explode uma bola de fogo. Uma hora, além né? do ataque normal. É. Tá bom. Você vai deixar mais crítico, sabia? Tem que pensar em outra coisa. Bom, quem que é o primeiro? É o Griel. É o Griel. Tiro 27. Quanto deu o da Toff? Você jogou a iniciativa? Ela tirou 6 de 6. Ela tirou 14 no dado. Acabou mas... dano de fogo normal. Ficou machado. Não vai superar os 27. Mas é difícil, porque eu jogava mais 3 de 6. Mas provavelmente é você. Já foi, então bicho. Murray insano. Eu joguei 6 de 6. Então você precisa metade, mas você dá metade da bola de fogo. De qualquer forma, a gente poderia chegar perto. Vai esperar a 20. Eu ia deixar você. Não. Não matar, mas vai ser. Isso. 17. Você é horrível. Então, ele deu 17 iniciativa. Ah, é, né? Tem um trato com o cara lá. Então, 1, 2, 3, 4. Quando é a sua? 5. Quando é a sua? Me deu 11. 6. Quando é a sua? Pata de urso tem 4. 7, 8, 8, 9. Pata de urso 4 com vantagem. Pata de urso. É, antes que vai. Quanto você tirou? 5. Ah tá. Você jogou a pata de urso? Quanto? Ele tirou 3 dos 2 dados. Porra, Fitz! É o Griel. O que foi? É o Griel. Griel, o que você vai fazer? Eu vou proteger o Theo. Se o Patrício for pra cima do. Se o Murilo pra cima do Theo. Mas ele tá imobilizado. Ah, é? Parou. É, ele falhou no. Ele tá preso. Ele tirou 14 no dado, Adélio? Não, como ele falhou no teste? Ele falhou 16 no. É menos, o meu CD é 17. Não, é 17 seu CD? É, meu amor. Ah, entendi que ele tinha falhado. Não. Não, então esquece. O Murray dá uma machadada, ergue o machado pra dar outro golpe e ficar paralisado. É, apesar de você jogar iniciativa, porque achou que eu tinha passado no teste. Valeu igual a mocinha. Hoje tá jogando. É, eu achei que ele tinha passado. Não, então esquece, então. O que vocês vão fazer? Não precisa de iniciativa. O que vocês vão fazer pra acalmá-lo? Não dá dano nele. Você tem sono aí na sua flauta? Fica uma pessoa, fica uma emoção esse aqui. Ah, dá muito trampo. Eu tenho, mas... Sono? Eu tiro 14, ah, eu não peguei essa melodia. Você não pegou essa melodia? Não, mas que vem na flauta. Essa melodia aí, que você tá com veio? Tá do seu pai? Que porra de flauta seu pai que deu, hein? Tem horário de fogo, você quer horário de fogo? Quer usar uma fichinha? Então, é menor que sua. Pode ser, gente? Pode. O quê? Uma calma fichinha pessoa. Pra acalmar as emoções? Ah, acalmar emoções, eu ponho pra dormir. A hora que ele dorme, ele já... Ok. No grupo todo, já. Por que calma? Por que o grupo todo? Eu tô muito calma, tá? Usando a bruxa também. A gente acabou de sair da bruxa. Por que você tá falando que eu não tô calma? Eu tô calma, qual que é o seu problema? Tô ok, você tá. Tá, você já calma. Eu sou calma em sexta-feira. Muito bom. Ok, então faz uma prece. Né? Assim ele começa a dar xilique. Ele toca no ombro dela. Calma. Essa ele fica calma, feito um gatinho. Terão tesouros, né? E aí todos vocês ficam mais calminhos. O Murray sai da. Essa magia, viu, sexta-feira. Por quê? Tá lá na academia. Ah, sim. Tava precisando. Aí o Murray sai daquele estado de fúria insana. O Pata de Urso também volta do estado feral. E aí. O que Tan faz agora? Não vamos brigar. Só vamos olhar ver se ela vai funcionar. Vamos ver se ela vai funcionar. Ela não tá drogada. Eu vou olhar pra ver se ela iria funcionar. Vamos olhar pra ver se ela vai funcionar? Exato. Ok. É bom, ela continua brilhando, ela tá aura de ilusão, e você vê a alavanca quebrada do jeito que eu desenhei ali, sem a alavanca. Eu toco, não sei se teria uma alavanca ou não. Você bate na alavanca. Viu? Tinha alavanca. Tinha alavanca. Tinha alavanca. Aí eu tô ali, essa é a ilusão. Aí você vai pra pensar que tava quebrada pra o cara não sair correndo. Não, a ilusão era pra outra coisa até, eu tinha pensado. O cara chega lá e olhar e, caralho, não tem alavanca, fodeu. Então. Mas o problema quando eu tivesse lá, o problema é que alguém foi olhar antes, né? Essa porra desse olho aí. E aí? O que aconteceu quando você puxou a alavanca? Quando você puxa a alavanca... A pedra sobe. A pedra sobe. A corrente estava para baixo, então? A corrente acompanhou a pedra? Desceu com a pedra. E aí a pedra sobe e ela fica alojada naquela reentrância que tem no teto. E aí o teto volta a ficar plano, reto. Amor, eu vou travar. Eu tô aqui. O primeiro turno. E você me destruindo, você e o resto. Deixa eu ficar primeiro. Você não quer descansar primeiro? Não, eu quero ficar as 4 horas, depois eu fico com o resto. Dormindo. Não, porque se você ficar só mais 4 horas, você não vai pra nada, Tom. É. Se no mínimo, 6 horas. No mínimo. Mas não vai ficar assim 4 horas, depois o resto mais um pouco? Não, não. 4. Na dele vai ficar alguém junto, porque ele foi dormir com o outro cara. É, porque a gente não confia mais nele como um vigia decente. Entendeu? E aí vocês ficam uma horinha cada um, menos até. Fica pouquinho, cada um cansa pra ninguém. E o bicho aí vai ficar onde? Em cima da pedra mesmo? É. Mas dá pra ver? Tá de boa. Você faz alarme nos lugares? Tem 10 metros de altura o teto. O Jeff, fiz alarme. É tudo, hein? Fiz alarme aqui em tudo. Aí demorou pra caralho. Fiz alarme lá na frente também. E voltei, fiquei sentado na pedra. Arco no colo. Onde você fez o alarme mesmo? Aqui, pra trás. Uhum. E lá na frente. E depois da alavanca. Aqui. Onde começa a escada? Aqui de céu está a escada. Lá no fim. Quanto que é o fim? A todo esse comprimento, mas aí? Não sei quanto mede esse tabuleiro. Dá uns 100 metros, eu acho. Uns 40 metros de frente só. Ok. Não vou até a escada, não. Como que é seu alarme dessa vez? Como assim dessa vez? O som do alarme. É o alarme padrão? Alarme. Só mental. Sonoro. Ah, então não é um alarme padrão. É um alarme só mental pra você. Uhum. Ok. Sem dúvida. Ok, o que vocês fazem antes de dormir? Gasto dados de vida. Que hora que a gente vai dormir? Eu rezo por perdão a Valkyria. Oxe, perdão? O que você fez pra pedir perdão a Valkyria? Fez o Valkyria chorar, vocês não se lembram? Sim. Até a hora de dormir eu vou ler meu livrinho. Não lembro. Invoquei um ser demoníaco. Invocou um demônio. Meu livro que eu comi hoje. A musiquinha, ó. Você pede perdão pra Valkyria. Valkyria, eu ouço minhas preces, me perdoe. E a única coisa que você ouve em resposta é... Eu consegui. Você falou que fazia ruim. Da próxima vez, vou invocar você. Eu vou com o cara do Chico Saveiro Preto e de Aragorn. Demônio do Saveiro Preto. Eu vou ficar lendo um livro de itens mágicos. Vai cuidar com os gorditos Saveiro Preto. Ok. Eu tô lá. Tô jogando vou tirar o ácido dos itens mágicos. Ah, você faz comida, né, Rafa? É só você pegar uma classe de um ladino que você entende tudo. Tem mais. Eu vou fazer então, mas eu não sou ladino. Beleza. Então. Mais fizeram as ações, rolaram o que tinha que rolar. Até eu dormir eu vou ler. E depois na minha torre de vida eu ler outra coisa. Quero ver se tem naquele outro. Vou usar o meu também, mano. Pode usar o lado de vida, né? Livro da Kaira. Quero ver se tem uma informação legal lá. Qual livro da Kaira? Não, do dragão, né? 16! Acho que usando o tirei 12 mais 4. Ah, não, anota as horas. Então, da liderança que você passou lendo. Vai anotando. Então, a gente vai dormir mais ou menos que hora? Não sei. Claro que dá. Você vai usar quantos dados de vida? Porque aí vai contar da 5 até. Ou seja, vou ter que usar a meia-noite, porque é meia-noite às 4, então do Grial mais ou menos. Pode usar mais 4. Depois eu vou abrir. Então, 17, 24, 7. 8 horas. Isso aí. 16 de vida. Vai anotando. Não, então é melhor. cura em mim. Daqui a um século vai ser importante. Caramba, em dois dias eu li 700 páginas de Harry Potter. Mas é Harry Potter. Amor, quanto de vida do jogo? Até eu não aguentar mais. Eu vou usar mais cura pra gente. Eu não aguento mais, já conheço que a cura é cura totalmente completa, cura a metade, né? Cura é a cura o quanto você tem de vida. Cura o que você tem. Quanto tem de vida? Você faz metade. Eu vou curar mais de novo. Eu não preciso curar, tá? Eu só curar. O pessoal tá usando o dado de vida roxo. É porque tem, tipo, a Toff tem 30 de vida, só o total dela é 100 que ela paga. Gasta o total de vida. O meu tá 22 e o meu é 150. É, então. Então, descontem o kit de primeiro socorro. Eu já nem uso. É verdade, se alguém precisa de kit de primeiro socorro, gente, eu usei o meu tipo, uma vez só. De vida. Se vocês quiserem. Então, você usou? Você não quer voltar esses dados, eu te curo? Não. Eu vou usar magia. Ela vai recuperar os dados, Rafa. Os dois são recuperados. Melhor os dados, Rafa, porque recupera no dia seguinte já. Mas lá de magia também. Mas vai que acontece alguma coisa. Bom, ainda falta. É, eu gostei mais. Os slots recuperam no dia seguinte também. Mais importante, mais fácil. Não, não é porque vai que a gente vai tocar meio da noite. Mas eu prefiro usar meus poderes de clérigo pra curar. Sim, claro. Isso aí. Então, volta e ainda tem. Ó, não, não, mas é porque ele ou ele usa e você ainda joga. Eu tenho 40 pra curar ainda. Não, é que você vai recuperar agora quando dormir. Você tem 40 ainda? Aí eu usava um que recupera 70, mas... Não, você precisa... Ah, para de ser fácil. Você usa. Ó, oh, isso é off, hein? Você não sabe que ele tem... Tá, exato. Cura 70. E seguia esse tempo. Ela com pessoas... um talho no meio do peito, assim, de 40 pontos de dano. Tá aqui, aí ó, tem 40 lá, 40. Perfeito. Aí você vai cura a cegueira também. Mas isso. Vai curar? A cegueira? Não pode. Pode. Não funciona, né? Você pode tentar. A magia é aí, aí você tá me enxergando? Não, você tá me vendo. Vendo com os seus olhos. Tá lá, não com a sua sensação. Eu tô te vendo com os olhos. Só sensação. Lembra a sua sensação quando você me... Você não está mais séria, Tó. Você me enxerga. Claro que eu tô. Mas você tá me vendo. Eu tô. Do meu jeito. Ah. Eu tô vendo você com os meus olhos, assim, você é uma, um fogo azul. Não, então minha magia não funciona. Você é um fogo azul? Tá? Matem-no! Matem-no! Um fogo Pera. Azul! Estátua! É que toca, minha magia é pra curar a cegueira também, mas acho que eu não sou tão forte assim. Ok. Você está bem amaldiçoado, hein? Bom, vocês dormem? Menos o vigia. Menos o vigia. O vigia não vai dormir com os caras. Vocês dormem. Coroa, Toff, descontou os bagulhinhos aí, beleza? Sim. Vocês dormem. Quando de repente, Griel, em sua mente você ouve. Tá. Nem respirou ainda. De onde tá vindo? Eu viro o que tá. Interior da montanha. Ai, filho da puta! Você nem olha pra saber o que é? Tô olhando, tô assim, ó. Ai, você tá vendo? Vem aqui. Ele bateu! Não, não é batendo palma. É um carinha assim, ó, com quatro tentáculos saindo do queixo. Olha só, ele fica fazendo mira, hein? Não, vem daqui. Deixa eu ver essa da mocinha. Pai da ducha. Feijão com. Ô Luiz Antônio. Não. Não, mãe. Feijão Antônio é um dragão. Logo você se encontra com. Aí falou que vai mandar presentinho. Sim, pra gente. Há milhares na direção de vocês. Eita porra, que lindo. Goro. Goro. Beleza. Caraca! Gente, olha, olha. Tem uma gora vindo aí, tem uma gora vindo aí. Tem uma gora? O que é uma gora? Uma gorda? Olha lá. Como é que chama? Todo mundo? Só o Griel. Todo mundo, nós estamos numa rodada de sobrepreço, vai agir o Griel e ela. 20. Se ele 9. Deixa eu jogar pro Pata de Urso. Iniciativa. Pata de Urso 12. Peraí, tem que jogar uma iniciativa. Verdade, calma aí. Ainda bem que fez. Ah, é desvantagem? É 20 ainda. Eu tenho desvantagem porque eu não curei essa coisa. Todo mundo tem, ninguém se curou. É, essa é do seu turno ainda, ninguém tem nível de exaustão ainda. Não tem um nível de exaustão. Desculpa, não, então, eu vou jogar. Eu sou com 2 nível de exaustão. Quanto deu a iniciativa? Pada de Urso tem um 20 natural. Não, dá 21. E eu vou jogar o meu com desvantagem. 7, Gê. Nossa, você me lindou. 10 o meu. 12? É, eu tinha tirado 15, depois eu tirei 2. 20 com desvantagem foi bom. Até um 12. E ele 12 também com o Theo. A gente é com um desastão ou não deu tempo ainda? Não. Nem descansou. 2.1. Falta a Lisbeth. Mudou 10. E o Papa. Jogou normal pro muro? O Papa? Ela tirou um 20 de dado, mas me falou quanto que deu o valor. Ela falou 12. Só que lá na minha frente que ela tem mais 20. O Papa foi 1, ela falou. Não, o Papa tirou um 20 no dado. Não foi 1, não? Deve ter dado tipo 20. 21, então. Mais 1, 21. É, joga normal, né? Não tem tanta desvantagem assim. Tem conhecimento com os? Não. Que confusão de ficar pra correr, mas eu não consigo ficar pra lá? Nossa, que é isso que eu tava tentando lembrar mal. A chiva do Dula, a chiva. Eu lembro que o Barak é um Tarkata, não é? Não sei se é exatamente esse o nome. Não, mas eu vou tirar essas faces no topo. Não, mas o nome do bicho é... Caralho, ela corre quase tanto quanto... Pô, história, tô falando. Nossa, 140 metros, é isso? Com 18, porra. Então vem aí. Com isso, então ela vai demorar um pouco. Ah, eu tenho uns lá. Qual que é o alarme a 40 metros? 3 de 4, 1 de... Não. E 3 de 1. Bom... No meu turno. O Chum não fala nada, o Chum é uma bosta. Eu gastei 2 slots só. Eu tenho tudo. Eu bem. Gastei ação pra cutucar a pessoa que tá atrás de mim? Né? É, porque é interação. Foi outro combate. A história do. Não é muito pra contar. Não, achei que não é mais. No. Eu tô falando com uma. Não, as pessoas só não gastam ação. Então, eu fiz o que eu falei, o Orc tava no colo, eu fiz assim, ó. Bati atrás aqui, quem tava deitado. Temos inimigo! Vou tacar flecha. Pera aí. Eles são nativos do mesmo plano de Falcão. Quem tá deitado atrás de mim? Bom, foi vir pra iniciativa. Eu. Então, você tava atrás de mim. Tem inimigo, agora. Já fiz isso, já bati uns de trás aqui, já peguei, na volta, já peguei meu arco. Peguei uma mão na frecha. Que mão na minha bomba? Isso não foi minha mão. Aí ele fala, isso não foi minha bomba. Não, mas ele fala como foi a mão, tá certo, foi num gosto. Então vamos lá. Deixa eu rolar a iniciativa, baby. É ele? Você já falou que é mulher, né? É menino. É agora. Agora. Eu acho que eu sei que monstro que é. Mas eu não sei se é ele ou não. Você seria exatamente assim. A Marina. Ah, é, mano, que porra é essa? É um bicho que tem 6 braços. É um demônio, ele parece uma cobra que tem 6 braços. É esse mesmo. O cara decorou a lista dos monstros. Não, é o que tem no Final Fantasy esse bicho. Em qualquer mundo de fantasia tem essa porra. É, uma Marina. Grião, você age. É da hora esse bicho. Dá um pouco a mão pra isso, por aí. Acabou, mano. Não tem, né? Então tá, Jeff. Mas eu não sei o que ela faz, então não esquece. Eu só sei a aparência dela. É que foi amputado. Eu vou marcar ela como minha inimiga. Do seu sarapo. Grel tem vários inimigos. Né? E vou. Em cada combate ele marca um. Esse é meu inimigo. Levantei. Te odeio! Eu venho, Jeff, pra cá. Sim, eu levantei, tá sentado. Não, mas a gente tá no meio, tá? Não, até tá onde? A gente tá em cima da, do bagulho. É. Ah, mas é bom. É. É que nós vamos ficar longe do vigia, né? Vigia. Caraca, cadê isso? Então, pô, deixa eu acordar o povo. Não, a minha. Tá tudo. O lançamento foi. A gente tava no meio, vocês estavam andando. Não, eu fiquei sentadinho. Não tem alarme. Eu tô exausto. Ele fez alarme. Não, eu falei, no meu pensamento. Eu pensei que você ia fazer alarme e tava andando. Não, e também você ia olhar uns pontos. Sabe por que também? Porque vir gente, vai lá, olha. Como atrás a mente já limpou tudo, eu coloquei um alarme, mas sou tranquilo. O inimigo vem da frente, então eu fiquei parado olhando só pra frente. Eu vim aqui, Jeff, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, não, ele tá deslocamento. 4. Exausto. Vem, menino! Não! Eu vou no banheiro. Tá com quantos que eles estão? 2. Tá com 2? 2. E vou atacar ela, Jeff. É só com 3 que fica pra atacar ela com desvantagem. Eu sei. Só lembrar, não tem vantagem de altura, né? Vou tentar aqui. Vou atacar ela. A treina ali, ó. Joga com desvantagem. Por quê? Fica mandando. Malvado. Você pôs a 40 metros? 40 metros. Tá abaixo da escada. Você falou que a escada era 100 metros. Agora eu tô com 100 metros. Então seria mais ou menos aqui, esse exato. Então eu coloquei ele na escada. 100 metros eu ia dar 100 metros. 40 metros. Ok, então você vê ela surgindo aqui, ó. Tá. Ah, entendi a desvantagem. Você tá vendo ela surgindo ali. Deixa eu ver. Mas ali eu ignoro. Tipo, meia cobertura e... três quartos de cobertura. Joga um D10. Quê? Deve estar com 99% de cobertura. 7. Mas como é que você tem visão da penumbra? Não. Eu não... cobertura eu não pego. Assim, é que, tipo, só a cobertura total. Tá aqui, ó. Até, tem uma escada aqui, ó. Se você estiver assim, ó. Começando a subir a escada. Joga um D10 e começa a subir esse regra. Pera aí. Você vai determinar pra mim. A visão da penumbra dele... quantos por cento do deslocamento dela ela percorreu antes de disparar o alarme? Ah, tá. Vocês morreram. Eu sou o mestre agora. Tá. Eu sou o mestre agora. Não tem como. Vou jogar porcentagem. Se você tirar acima de 20, você vive. 80. Ok. Ela andou 80%, ela andou 20%. Acima de 20. Ok. Então agora você consegue ver ela de boa. Noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Eu? Por quê? Você tinha morrido? Ele falou assim, olha, eu vou jogar um dado. Se eu tirar acima de 20, você vive. Ele falou, ah, tirou um 20 natural. Não, é acima de 20. Mas ele deve ter bônus. Não, ele já tem bônus. É menos 1. Mas tá. Então, eu tô meio capando. Eu acho que esse turno surpresa não chega, hein? Espero que ela não tenha magia pra usar. Espera que não, né? Tá no resguardo da Dash. Aí ela chega e fica... Cheguei! É, ela não vai fazer isso. Ela tá com os vantagens. Acabou. Seu ataque é normal ou desvantagem? Desvantagem, ainda. 29. Acerta. Desvantagem! Com desvantagem? É. Tá feito? Eu tinha 16 usado, eu tenho mais 13. Viu? Eu falei que esse dado era bom? No tio 17. Mas pra desvantagem o meu foi bom. Certo sim. Acertou? Sim, ó. Que bom. Eu ia tirar 16. Um deu 8. Mais 7 de dano. É, 17 de dano, Jeff. Vou deixar ele ser nessa porra. Porque ele tá falando com desvantagem? Desvantagem. Agora, mais 13. Agora o sharpshooter, Jeff. Mas aí quem tira 1 no dado, já quando eu tô no ataque. Sharpshooter, então tem mais 8 pra acertar. Eu tô dormindo. Viu? Quanto tirou? 10. Tá. Você errou? Total 10? É. Viu? Meu tirou 19. Quanto? Pior que esse dado aqui é viciado no 1. Acabou a situação? Feito 4 sempre pra ela. A ação dela é correr. Se a gente tirar 4. Não. Você sobe. Não, não chega a subir, tô cansado. Só chega até aqui. Ah, tá. Você chega até lá. Dispara a primeira flecha. Ela vem serpenteando pelo chão ali. Você dispara a primeira, ela faz. Dá aquela esquivada assim. Sua flecha pega assim no castão. Você dispara a segunda flecha. Ela dá uma serpenteada assim. Dá uma espécie de um rodopio no alto. Sua flecha passa por entre o corpo dela ali. Encaracolado. E se perde na escuridão. Você já acordou? Já! Com 10 acho que você erraria. Quem né? Que o Grêmio acordou? Todo mundo! Acordei e os estavam atrás de mim, assim ó. Só você ele acordou? Quem eram os que estavam atrás de você? Você concordou que era que a gente tinha um início maior, pra fazer sentido no game. Faz mais sentido. A gente conversou e faz mais sentido. Ok, então a Toff e. O Papa. O Papa. Mata de urso acordado instantaneamente. Ok. E agora é esse que é... Ela cai no chão e continua se deslocando. Agora depois do grito todo mundo acorda, né? Vamos ver a ação dela agora. Não, você falou que é a ação dela, mas é um turno de surpresa. É ação do turno de surpresa dela. É que eu só quero ver como é que eu fiz. Você podia ser um ladino agora, né, Gabriel? É a naga do bloco. Ia ser crítico. Você atacar com vantagem e ter crítico. Eu sei, mas eu não sou ladino. Não! Ele falou que é a naga do Dota. Então, só pra bater na naga do Dota. Vamos calar a naga. Traz ela 12 metros pra cá. Então... 12 metros são 8 quadrados. 2, 4, 5, 6, 7, 8, Não, é como se fosse. Só aparência da mãe. A naga chefe. Ela se desvia de você assim, Griel. A do Dota sim, a do Warcraft não, a do Dota sim. É porque a do Dota é a chefe. Não, é a chefe, mano. Então, é zoada. Aqui manda a porra toda. Se não tem no Warcraft, tem no Dota, é porque é zoado. Claro que não. É porque o Dota é inspirado no Warcraft. Sim, eu sei. Tanto é que todo. E aí? É Warcraft. Todos os personagens que tem no Dota tem no Warcraft. Ela tem. Ela some? Ela some. Mas ela não some simplesmente do nada. Ela. O corpo dela se desintegra, se transforma numa nuvem de insetos negros, tá? Que se espalham assim e desaparecem no ar. Vou virar um sapo gigante. E aí de repente você vê aquela nuvem de insetos negros surgindo atrás de você, se condensando. Nossa. E ela se materializa atrás de você. É um portal. Vira pra você, ergue seus seis braços e fala: você vai morrer! E vai pra te atacar. O round 2. Posso virar o sapo? É a namorada. A namorada do round. Tem nada, mano. Sapo corno-cobra? O que tem nada? Não pode ser. Só pergunta isso pra ela: sapo corno-cobra? Ok, turno de surpresa acabou. Vamos pra iniciativa normal agora. Toff acordou? Acordei. Então, Toff, você é antes do Griel. O Pata é antes da Toff? Não, a Toff é antes do Pata. Então, o que você faz? O que aconteceu, Griel? O que você parou de espada? Quem tá aí? Inimigo! Tem uma cobra aqui na minha frente. Percepção com desvantagem de todo mundo. Percepção com desvantagem de todo mundo? Sim. Quem tava dormindo. Já tem desvantagem. Foda-se, só estão. Então, é super desvantagem. Eu jogo normal, então. Tirei 10, mais 20. É 14. 12. O boss perdi um 20. 18. 12. Perdi um 20, mano. 14. Ah, não, é 15 o meu. Eu esqueci a percepção, né? É, percepção. 17, Jeff. Ficou vale 10. Eu tirei aqui. Passou todo mundo. 17. Perdi um 20, mano. Só um 20 no lixo. Não? 19 e 30. Tô vendo. Quer um motor aí? A gente se acorda, fica melhor. Mas não é isso. Só me tá bom, né? Acho que a sua conversa com sua deusa deve ter sido longa, né? Eu vou ter que gastar uma ação. Alguma das suas ações pra acordar, então. Sim. Nossa, uma cobra! Vocês todos os outros espada. Acordam. E aí vocês veem esta criatura aqui. Uma mulher serpente de seis braços. Uma gora. Vocês podem jogar um outro 10 de percepção quando vocês a enxergam. Com desvantagem. Com desvantagem? Normal. Se ele pode jogar com desvantagem. Uma cobra com uma cobra. Joga normal ou com desvantagem? Exaustão. 20, amor. A regra da exaustão. Só se ele tem a vantagem, então. 17. Anula, né? Que bosta, mano! 20. Perdi um 20. 17. Pois. Eu jogo não. Tudo alto. Eu perdi um 20. Você não. Não, com 5, 13. Você nunca viu essa porra. Só o celeirinho e a Toff, né? Pra Cira. Se não tivesse exaustão passado. Eu também. Eu tirei 20. Eu tirei 19, 16, ia passar tipo todos. Ah, eu tirei 20. Não dá. Fecha os olhos todo mundo, menos quem viu. Eu tô vendo. Peraí. Fecha os olhos todo mundo, não, menos quem passou na percepção. Quanto que é? Só eu e a Cira passamos. Percepção? É. 15. Não, só eu e o celeirinho, só. Então olha, pra gente abrir logo. De novo. Pode abrir os olhos todo mundo? É, fodeu. Opa, quem são os assassinos? Eu. Agora tá explicado por quê, tá aí. Ah... Quem passou no teste? Por que, que ela tá aí, você quer dizer, né? Sim. Não faz o menor sentido. Tô feliz. Voltando. Você começa, né? É. Sim. Passa a situação. Tá, o que que é? Uma cobra com... Sem braço. Como? Uma cobra não tem braço? Essa daí. Parece uma mulher também. Parece uma mulher? Parece uma mulher. Arcana. Ou plano. Mas se falar só uma mulher, parece que é uma... Não existe mais essa perícia. Marily. É uma pena. Cara, o que eu sei sobre isso? É um demônio. É só tia. Minha tia. É um demônio caótico e mal. Ô, louco. Eu falo, tá me desconhecendo. Uma destreza altíssima. Oh. que ataca com 6 braços. 3 ataques? Resistente à magia. Manhã. Ah, não tem bloco. Eu não sabe. Até todos os nossos. Até um não sabe. Não, mas de qualquer maneira. É o que dá pra te dizer. Terceiro 20. 9. 20, não, 29. É, pode ser quase tudo, né? É a hora que você tem que pagar o livro você pra quer ela. Falar né? A ficha dela não é assim. Você só não pode ver os valores não. numéricos, o resto. É, pode pegar pra ela. O nome do tio dela é Juva. E a sobrinha dela. Dá pra falar mais alguma coisinha. A sobrinha dela chama Siri. Signo de Calmir. Hã? Eu vou dizer pra você o que você ouviu e você vai ter que interpretar essa informação. É extremamente difícil, praticamente impossível enganá-la. Tá, o que você vai fazer, Toff? Droga, isso aqui tá aqui? Por que isso aqui tá aqui? Isso aqui não é desse plano. Não é pra tá aqui. É, ela tem o colar igual da Dragão. Grande daquele jeito? Não. De todo mundo berrando, né? Sim. Outra perception. É aquele colar que prendia ela aqui. Sim, é aquele colar. Ah, eu não sei muito. Igual o meu. É por causa da exaustão, né? Eu não sei muito desse bicho, mas... Ela tá sendo controlada. É quase de... Controlada? Sim. Igual a dragão tava pra atacar a gente, lembra? Aquele dragão, aquele amuleto que ela não conseguia tirar. Passa. Pô, de qualquer maneira. Aí você acorda. Mas é porque nós não sabemos. O amuleto é a ameaça dela com a bruxa. É um demônio isso. Meu Deus, o que tá acontecendo? Sim, mas... Amuleto. Você acorda. Bom, de qualquer maneira, vê um demônio de 6 braços. Com certeza. Atacando o Grial. Degolando-o. Grião, você se casou? Morreu?